Vocês tinham ido até a montanha do gordinho anão de volta, porque a pista que vocês tinham é de que tinham que ir para um lugar gelado, tinham que levar agasalhos porque o lugar era gelado. Isso. E fizeram todas as detecções possíveis e descobriram que o Gardef estava nas montanhas do Ivanth, no covil do gordinho. Foram até lá e foram recebidos logo na entrada pelo Beholder, que vocês tinham derrotado já. E o Beholder estava todo transformado, todo metamorfoseado em uma criatura que era um misto de criatura da Tormenta e de criatura de Tarrasque. Ele começou a atacar vocês, vocês começaram a lutar contra ele, se surpreenderam com os novos poderes que ele tinha, certo? E aí subitamente a Ciere desapareceu, e depois do desaparecimento da Ciere, vocês ouviram o soar de uma trombeta que ecoou por todo o multiverso, e vocês sabiam que o soar dessa trombeta indicava que o último selo havia sido quebrado. Aquela face estourada da caverna por onde saiu a dragoa branca, né? Quando vocês olharam além daquilo, vocês viram que o céu ele escureceu, mesmo estando dia, mesmo o sol permanecendo brilhando, o céu inteiro ele escureceu. E... vocês todos estremeceram ante isso, e vocês sabem que pelo mundo todo, pessoas enlouqueceram com o soar dessa trombeta, muitas pessoas morreram, não resistiram a isso. Ou seja, foi um caos generalizado ainda pior do que estava antes. A Toph, ela se surpreendeu tentando tirar os simbiontes, falando para vocês que os simbiontes estavam dizendo... Aliás, os simbiontes na Toph gritando tudo será Lefeu, tudo será Lefeu, tudo será Lefeu. E aí, subitamente, eles interromperam o grito e começaram a gritar tudo será Gardef, tudo será Gardef, tudo será Gardef. E a Toph, com a percepção extrasensorial dela, indicou pra vocês que tinha acontecido alguma coisa estranha, que precisavam entrar em contato com a Ciri, que desconfiava que ela tinha feito alguma coisa. E aí o Theon diz pra todo mundo que é impossível falar com a Ciri, que nunca mais vocês vão poder vê-la ou falar com ela. Nesse momento, Theon, você tá com uma chave pendurada num cordão na sua mão, e aí quando você pega essa chave pra ver o que acontece, a chave ela desaparece e surge no seu rosto uma tatuagem de um ramo em flores. Quando esse ramo surge, você toca ele para ver o que está acontecendo, tentar entender o que está acontecendo, né? Pedras surgem ao seu redor, pedras negras, elas rodopiam, giram ao seu redor e formam aquele círculo druídico, tá? E abrem um portal no centro desse círculo druídico. E lá dentro você vê o seu plano. O seu plano. Cheio de animais. O seu plano, cheio de animais, chorando. Todos os bichinhos ali perto da entrada chorando. Felicidade. Pelo que aconteceu. Enquanto vocês estão tentando entender tudo o que aconteceu, o que ocorreu, o Murray desembesta e sai correndo feito louco. E fugiu montanha dentro e desapareceu da visão de vocês. E aí vocês estão tentando entender o que está acontecendo. A Toph, ela tenta localizar o Murray pelo Ki. E aí vocês ouvem ecoando. A Toph, ela fala que o Murray não está bem, que o Murray está nervoso. E aí vocês ouvem ecoando pelas cavernas a risada do Neron, seguida do choro da mãe do Murin. E, junto com tudo isso, o grito enfurecido e de lamento do Murin. Quando vocês tentam pensar em fazer alguma coisa para tentar ajudar o Murin, tentar entender o que está acontecendo, vocês todos são teletransportados e aparecem no reino de Calmir. Vocês estão no salão de Calmir e naquela reunião dos deuses que vocês tinham pedido para eles. Estão todos os 19 deuses reunidos, com exceção de Valkyrie, que Valkyrie ainda está aprisionado em pedra, ainda está presa na estátua. Então, 19 deuses reunidos para conversar com vocês, a pedido de vocês. E quando vocês aparecem nesse plano e estão tentando ainda entender o que está acontecendo, os simbiontes que estão na Toph, eles se desprendem do corpo dela, caem na mesa, se fundem, começam a se metamorfosear, e começa a se expandir formando um círculo, e esse círculo se transforma em um portal, e de dentro desse portal começa a emergir o Gardef. E o Gardef ele está todo transfigurado, o corpo dele está mesclado roxo, vermelho e cheio de carapaças, e dá a entender para vocês que ele se tornou uma criatura da Tormenta de vez agora. Na e Tormenta ele se tornou uma criatura de Gardef. Ou ele se tornou a própria Tormenta, exato. Ele começa a emergir. Foi quem que atacou ele, né? Foi. Kim atacou ele e o machado do Kim virou uma borrachona também. Que e aí Calmir em desespero, ele faz uma muralha de energia, né, pra prender o Garlef ali, mas ele continua emergindo, invadindo o plano de Calmir, a despeito do poder de Calmir, ser onipotente naquele mundo. E aí Calmir fala, esse plano está comprometido, temos que ir embora daqui. Pede pra Tenebra se ela pode abrigar os súditos dele. Tenebra fala, claro, vambora. E aí Calmir estala os dedos e metade de vocês morre. Calmir estala os dedos, vocês todos são teletransportados pro plano de Tenebra. Vocês surgem no plano de Tenebra e tentam entender o que, que aconteceu. Sulerim devolve pra Asgir, né, o olho, a terça parte do anel. O cara cegou o fio da puta. De Asgir que ele tem. É de vida. Entrega pra Asgir. E aí tá todo mundo tentando entender o que aconteceu. O grupo dizendo pra Calmir que não sabe exatamente o que ocorreu, mas que acham que assim ele quebrou o último selo, ou que o Garlef quebrou o último selo. E acho que ninguém escutou o Garlef, pra falar a verdade. Não. Eu acho que não. Todo mundo foi na certeza que foi assim. Unanimidade. Tô tentando amenizar, mas não adianta. 26 votos a zero. E aí um novo portal se abre no plano de Tenebra. Tenebra fica espantada com o que tá acontecendo. E aí entra por esse portal uma figura. E aí quando entra, Tenebra olha e fala, Caledranok, você voltou. E aí todos vocês reconhecem Caledranok, o deus dos dragões, que está de volta. E aí Calmir explica, esse último selo foi quebrado, o nada e o vazio vão voltar para destruir toda a realidade, vão destruir o multiverso, e a gente tem que tentar impedir isso de alguma forma. A realidade vai cair aos poucos, a gente tem que tentar manter ela em pé ainda. Para isso a gente vai precisar dos itens, dos 20 itens que eles nos deram, para usar o poder do próprio nada e do vazio contra eles para tentar manter a realidade e encontrar alguma forma de pelo menos fazer eles passarem por Arton e ignorar que a gente está aqui e deixar a gente vivos. A gente o único vivo. Planeta do mundo. É. O tiozinho lá do raio não fica sem poder nenhum, coitado. Né? Não vai ter estrela pra sugar? Né? Que dó. É. Agora morte. E aí Calmir fala pra vocês, bom, e a realidade realmente já começou a desabar. A primeira coisa da realidade que desapareceu foi todas as maldições que eu tinha criado. As minhas maldições caíram. Pelo menos não foi uma questão ruim, né? E aí abre-se um outro portal. De dentro desse portal vem Valkyria junto com Tilian. Valkyria liberta, Tilian com a sua consciência recobrada. E se juntam ao panteão. E agora vocês são em 22 deuses. Tudo de 20. Hã? De 20. De 20. E eu sempre avisei que ia contar bem. 22/20. Alguém vai morrer. Dois. É, dois, não sei quem. Dois. Ó, queria falar não, mas Calmir nem pra não ter. Não é? É verdade. Eu acho que chegou a vez de Ragnar, né? Sobrou, né? Tá na merda, pega pra ele agora. Toque é teu. Ai, caralho. O pior é que tá chegando mais um. Sim. Tiozinho gigante, né? Sim. O do barco. Ele é o Dan. Quem entra no lugar dele eu nunca sei. Eu nunca... Quem? Do... Esse é teu nome dele agora. De quem que tá falando? Do Iradan. O Iradan não era um deus maior. Não era um deus maior? Aí quem também foi banido por Calmir? Ah, ele foi banido, mas ele não era um deus. Ele era, tipo, o protetor da deusa da vida. Ah, aí o Calmir faz uma merda e bane os caras. Justo. Só pra pros caras. É. Quando o juiz faz merda, o juiz se fode? Nunca. Então, nunca. É pra porra mesmo, tem mago. Posso foder. Tem magia. Eu avisei que ia ter uma quase 40 magia. Não, aqui eu tô só vendo quais só são de mago e quais não são. Não, é. Tira, pega ó, um décimo e tira, que essas não são de mago. Nossa. Bastante. E aí, pessoal? Bora? Comigo, mano? É uma. Tá oferecendo? Como que é? Olha, no inverno eu aceito, hein? Ia ser muito quentinho. Eu sou quente por qualquer época. Então, pro inverno que então, que eu quero. O calor tá de boa. Eu quero ser dos meus dados. Quem morreu? Ah, cagou. Fora o inverno. Um desses dois aqui? Foi. Não, o branquinho, tô vendo. Qual que era o meu, né? É esse. Como é o total de bens? Procurar aqui. Esse é o do 20, ó. Ah, toma. Quase. 4, né? 1? Então. Só rolou 100% dado, né? Exato outro lado, cara. É, pois o ferro não cai errado do dado. É ao contrário. Acorda. Rafa, acorda. O que aconteceu? Tá morrendo, hein, mano? Tá outro planeta. Não, é roleplay. Tem um rezando. Ah, entendi. Bom. Deus. Podemos continuar? Vamos lá. Bem. Puxa. O que foi? Ah, vamos ver. Ah, eu troquei. Ah? Só pra variar um pouco. Somado com preto? Assim. Tava esperando alguém falar só. Opa. Bom. Sim, Reino de Tenebra. Calmer fala, a realidade tá ruindo, minhas maldições foram todas desfeitas. Entra Caledra Nock, entra Valkyria Tilian. Climão, hein? No Reino de Tenebra. Deve ter falado um climão. É um climão. Climão como pesado. Você deve estar na Reino de Tenebra? É? Como você deve estar na Reino de Tenebra? Como assim, como sabia? Porque eles estavam no Reino de Tenebra. Porque tem um lugar sombrio, cheio de morto-vivo, com uma lua gigantesca. Não. Como eles sabiam. Ah, como o cara sabia. Eles são deuses, sabiam, né? Eu acho que eles só sabiam. Deus. De alguma forma eles descobriram. Eu acho que a Tenebra é a força do ódio. Cadê aquele filho da puta? É bem isso. Eu não, prefiro dizer que isso aí se chama improviso. Improviso. Bom, todos os deuses reunidos, como eu falo, precisamos dos itens pra conseguir tentar ao menos resistir e sobreviver o máximo que a gente puder aqui. E como a gente vai pegar os itens da Tauf? E aí, enquanto o Calmir tá explicando a urgência desse negócio dos itens, a Tauf sai correndo. Tauf? Saiu correndo. Ah, Tauf. Eu não sou mais o paladino do lugar. Agora eu sou a Tauf. A Tauf saiu correndo, fugiu de vocês e foi em direção a uma cidade. E aí o Silerinho fala pra Tenebra, ah, você tem um lugar onde a gente possa ficar em segurança, tem um palácio, que o Tenebra me fala, sim, tem o meu palácio, né? Tá vendo? Fica lá, ó. Quando o Silerinho olha, deu um beijinho no Silerinho. Apodreceu assim lá no Silerinho. Deu um beijinho no Silerinho e aí, subitamente, vocês estão dentro do palácio de Tenebra. Depois de alguns minutos, quando vocês estão conversando, aparece a Toph, trazendo consigo aquele Zanatos que vocês enfrentaram lá em Lenore. Aquele demônio que vocês enfrentaram lá em Lenore, quando os cinco arcanos de Ragnar enfrentaram vocês, e um deles conjurou um demônio para lutar contra vocês, e esse demônio se revelou como sendo a Inanna, a mestra da Toph. Mãe, entre aspas, também. Né? E aí a Toph apresenta ela para todos vocês. Antes ou depois da gente matar ele? Hã? Não, apresentar agora. Depois. Agora. Ele trouxe a gente. Ah, quem era essa? De novo esse capeta aqui, mata! E aí a Toph apresenta pra todos esse demônio. Diz que na verdade é a Inanna, que é quem cuidou dela, quem criou ela, quem ensinou ela a enxergar, apesar de não utilizar os olhos pra isso. E diz que a Toph tava cega, mas não dos olhos, mas cega da razão, quando vocês enfrentaram a Inanna e Lenore, e acabou matando ela por conta disso. E revela que na verdade foi a Toph que pediu pra ficar cega, pra não ver mais a mãe morta, pra não ver mais aquele sofrimento, e pergunta qual dos deuses que atendeu ao desejo dela. Tenebra fala, fui eu. Fui eu que escuridão, quem foi, né? E choca zero. Você via que cor? Você... Não, porque nem o Gé sabia disso. Foi um plot que nem o Gé sabia. Não. Mas petão. Faz sentido. Faz sentido. Não. Você via preto, não, lógico preto. Que faz. Então, mas eu deixei em aberto. Foi perfeito. É. E foi por isso que Tenebra mandou a Inanna pra cuidar da Toff. Então ela já tava morta antes? Não, ela é uma extraplanar. É, demora. Ela era nativa do Reino de Sombria. Quando ela foi morta no, em Arton, ela voltou pro plano original dela. Ela nunca morreu. Depois eu sei, se vocês morrerem aqui, vocês voltam pro plano original de vocês. Ou será que não? Na fogueira, né, vendo as estrelas subindo. É. Bom, e aí a Toph diz que, na verdade, foi ela que pediu pra parar de ver aquilo. Que ela tinha mágoa do pai dela por tudo que ela fez, que ela própria provocou o acidente quando ela estava indo pro casamento, provocou o acidente, que ela caiu não se sabe onde, morreu um monte de gente nisso daí, e aí ela foi criada pela Inanna, foi encontrada e criada pela Inanna nesse interim. E a Toph, com lágrimas nos olhos, ela se mostra arrependida de tudo isso, e aí pouco a pouco a visão dela vai retornando, todos os 22 deuses, 22/20 se reúnem ao redor dela, 22 de 20, tocam na Toph e a Toph recupera a visão dela. Caralho, uma tia 20 vezes pra tirar? Definitivamente. É, maldição é foda, né? Não é igual de caminho, né? Não é. Você foi tocada por Glória, foi tocada por todos os deuses. Aqui, mano. Isso aqui é pior. Se é rodada, eu não. Glória nem tá aqui. É verdade, Glória não apareceu, né? Glória não apareceu. Glória tá aí. Tá aí, sim. Tá assim. Por que você tá falando que não tá? É, não veio falar com ninguém ainda. É porque o Ariel não tava na sessão, por isso. Ele não veio falar com ninguém. Não, Glória tá sim, Glória tá sim. Mas Raine passou a mão na sua bunda. Você não viu nada? Vi. Não vi, senhor Fonfon. Acho que foi Mará, hein? Bom. Mará, eu vou. Sigo de super amizade. Sigo de super amizade. Bom. Todos reunidos, comovidos com essa cena, certo? E aí tentando entender o que tá acontecendo. Então, sua visão também começa a voltar pouco a pouco. Que beijoso. O cara queria ficar cego igual eu, o cara que voltou a visão igual eu, tá tirando, né? Mais uma maldição de Calmira, punição de Théo. Mas é a minha segunda vez que eu volto. Ah, é. É Shiryu? É tipo o Shiryu. É tipo o Kurino, a visão. Agora aprendi a lição, volta a ver. Eu quero saber então do grupo quem é a pessoa que arranca a armadura todo momento, então. O Shiryu, ele fazia duas coisas, ele ficava pelado e ficava cego. Quem que é o transeiro do grupo? É, aqui, é o Celerinho. Ah, não, morri, morri. Quem ganhou no ponto de exaustão aqui já por causa disso? Tem dois filhos. É, com certeza. Não mais, filhos, né? Tem dois filhos. Não mais. Bem, e aí, quando isso acontece, no meio dessa comoção toda, a Tenebra. Caralho, gente, Tenebra espera. Tá, tem alguma coisa acontecendo. Tem alguém tentando entrar no meu plano. É mesmo. O Camer fala: Tenebra, impeça, impeça. Pode ser o devorador de mentes, impeça, impeça. Tenebra fala: não, peraí. Eu acho que não é ele, não. E aí a Tenebra permite que essa pessoa entre. Surge uma portinha de madeira. Ah, comum, era ele. Ordinária. Ah, era ele mesmo, gente. Uma portinha simples de madeira surge. Essa porta, ela é aberta para dentro do plano de Tenebra. E de dentro dessa porta, vem um elfo negro. Um elfo negro majestoso. Né? Ele entra e fala: ah, estão todos reunidos aqui, então. Sua fortuna. Olá, Calmir. Parece que sua maldição finalmente foi quebrada e eu finalmente consegui escapar da prisão que você tinha me imposto no antigo Palácio da Vida. E aí Calmir fica assustado, fica estupefato e aí ele fala: Gauron, você também está aqui. E aí vocês veem Gauron, o primeiro dos Eiradan, o primeiro ser criado praticamente pelo toque de todos os deuses, ou abençoado pelo toque de todos os deuses, está ali diante de vocês. E Gauron fala: sim, eu estou de volta, e meus filhos também. Eu já presumo o que está acontecendo. O meu retorno aqui, a maldição foi quebrada, mas não por algo bom, mas sim por algo ruim. E Calmir fala: sim, a realidade está ruim. Gauron fala: bom, então eu trago boas novas. E meus filhos, eles saíram pelo multiverso em busca de respostas. Em busca de respostas para o que está acontecendo. Em busca de uma forma de me libertar da prisão onde eu estava. E eles conseguiram informações importantes. Não, eu não, pra Deus, melhor que todos os 20 aqui. Né? Que pariu. Porra. Líder do panteão. É o único que trouxe alguma coisa útil. E aí Gauron fala: entrem meus filhos. E aí dentro daquela porta surge uma horda de elfos negros como ele, tá? E eles são mais altos, mais fortes do que os elfos comuns. Mais bonitos, mais cheirosos. E atrás... Eles são negros? São negros. E atrás desses elfos vem um outro grupo inusitado. Esse grupo ele é composto por um anão, uma mulher em vestes brancas que representam a paz, uma mulher armada até os dentes portando uma besta de repetição que emana um poder mágico, um homem que lembra o Murin em forma lupina, né? Só que parece um licantropo gato, certo? Grande e ágil também. Ou seja, é ele em duas facetas. É. É ele, cachorro, ele, gato. É o Murin versão cat dog. Cat dog. É o Murin cat dog. Vamos juntar com a fazer a fusão dos dois? Surge um cavaleiro emoldurado numa armadura reluzente. Surge um grifo. Em cima desse grifo tá uma elfa negra, da mesma raça do Gauron, acompanhada de uma criança e do segundo gnomo de Arton. E atrás deles vem um homem, um humano emoldurado numa armadura também, trazendo numa das mãos, ou melhor, na única mão que ele possui, um martelo dourado, já que ele não possui o braço esquerdo, trazendo um martelo dourado na mão direita. E atrás desse homem vem um outro cavaleiro, tá? Um cavaleiro também emoldurado numa armadura reluzente, montado não num cavalo, mas sim num carneiro dourado. Que engraçado, mano. Quando todos eles entram, o carneiro dourado ele faz e fica lambendo. Um dia você pode um fusca, né, que é acho violino. Que falta mais um. Falta mais um? Faltou alguém a cavalo. Quem é a cavalo? O portão do prédio. Cadê seu cavalo? O cavalo ficou lá atrás. Ficou? A gente estava em cima da montanha. Estava em cima da montanha. O cavalo foi uma perda aceitável. O cavalo se comprou outro, porra. Era o cavalo dele, era... Não, o que eu achei que... Não, era extra comum, não era familiar igual a dela. É, não era. Tá voando as coisas, né? Tá voando. Pingo. Não, o Pingo tá nele. Acho que é o Pingo. É o Pingo que tá pegando alguma coisa. Não, ele vai se escurar, tá bem? Vai pra dentro, vai. Não, pode deixar. A panela tá quase indo? Não, tá toda animada. A panela tá quase indo, tá mexendo. Não pior que não vai chover, segundo a previsão. Ah, que droga. Tem um canal. Podia dar uma chuvinha. Pô, podia. Não tem como, não sei como. Tem que correr poeira, chuva. Vai chover amanhã. Amanhã, terça e quarta. Segunda, não? Ele bugou. Você viu que ele tava bugado? Ficou três pontos ainda, filha da puta. Eu tô nerd, eu tô com sono. O que aconteceu? Eu queria só? Mais ou menos. Na verdade, acho que é. Na verdade, acho que é. Bebe água. Hidrate-se. Eu tô com câmbio. Olha que ele é drama. Calhadranó. Eu tô com calhadranó. Ponteirão. Eu tô com quem? Eu tô com brutal. Eu tô com... Tem um? Pera. Um pequeno príncipe, isso aqui parece. Então a Claire ganha... Eu não sei quem fez. A Claire ganha dois ponteiróicos, então? Eu vou ser que é um dos ponteiróicos no personagem secundário, né? É verdade. É, tem que ganhar benesse adicional. O cara quebrou o bagulho já. Puta que pariu. Justo que podia trazer tudo de uma vez pra gente foi que você se matou. Porque agora a gente vai buscar todos os itens pessoalmente, puta. É a vida, né? Não é a vida, é a extinção dela. Basicamente. Não, eu não sei, é basicamente, é exatamente. É, você não tem um. A vida nada mais é do que rumo ao fim. Caralho. Eu sei onde tem um também. Tirando o do Garlef. Vai chover hoje? Nesse momento, vocês estão. Não vai chover. A pergunta é: vai chover hoje? Onde? Tá chovendo em Curitiba, pra acertar. Né? Em Santos, com certeza. São Paulo, talvez. Você viu? Até encheu um lugar lá. Choveu bastante aí. Bem, nesse momento, vocês todos estão reunidos no Reino de Tenebra, no Palácio de Tenebra. Toph se livrando da sua maldição autoimposta. Theon se livrando da maldição, a punição imposta por Calmir. Autoimposta um pouco também. Por isso que voltou a chegar, acabou as maldições de Calmir, né? Ele foi perdoado, não é que aprendeu alguma coisa. Só perdeu o poder. Só acabou a validade. Só um poder? Perdeu um plano? Acho que daqui a pouco não é mais nem Deus. Não, sem terra, um sem poder. Daqui a pouco vai ser um sem seguidores. Ele conheceu que não existe neutralidade. Saiu da rua. Bom, todos reunidos, e aí vocês são surpreendidos por essa verdadeira invasão no Reino de Tenebra. E quando o Calmir fala Gauron, vocês imediatamente lembram da viagem que vocês fizeram por mar até o Reino de Lenore, quando vocês pararam na ilha para consertar o barco, e tinha uma estátua que atacou vocês. E pelas pesquisas que vocês fizeram, vocês descobriram que a estátua tinha sido criada pelos Eiradan, os Elfos Arcanos, é o nome correto deles, os Elfos Arcanos. E aí vocês descobriram a história de Zeiradan, as lendas a respeito deles, de que eles tinham sido uma raça criada para cuidar de Lena, cuidar da vida, mas pela ganância de Gauron, o líder deles, em não ser mais o guardião de Lena, mas sim ter uma vida livre como todas as outras raças, Lena chorou, e quando isso aconteceu, teve uma extinção em massa. E aí Gauron foi punido, foi banido. Caralho. O escravo tá querendo ir embora, vou matar todo mundo. Mano, isso é muito errado, cara. Basicamente. Mano, vou matar essa filha da puta? Alguns falam que foi meteoro. Você vai matar todo mundo, mano. Não, na verdade, ai, não foi por isso. Ele ofendeu ela. Sua puta, né? Sua puta. O batinha. Escravo ofendeu a senhoria. Que dó da senhoria. E assim, a história diz que ela tava indo encontrar com ele pra dar férias pra ele. Falou, nossa, já fiz muito. Vai viver sua vidinha agora. Toma meia. De boa. Toma meia. Carta de alforria. É denso. É o fulívio. E ele tá diante de vocês agora, liberto, com os filhos dele, com a espécie dele em peso ali. E mais um bando inusitado, que muito lembra vocês próprios. O que vocês fazem e o que vocês fazem. Cara, se ele tivesse aqui, certamente já teria um escravo igual. O pequeno ou okay. O grande? Os dois. Vamos virar a moeda agora. Após vocês conseguirem com sucesso domarem as éguas de fogo e viajarem com elas em menos de um dia, mais de 1000 léguas, até chegarem na fortaleza do monstro de Hordak, vocês conseguiram escalar e penetrar na fortaleza. No momento que a fortaleza estava surgindo no amanhecer, vocês conseguem penetrar na fortaleza, invadem a fortaleza, derrotam as hordas de Hordak e chegam até a câmara onde ele está guardado e onde ele está com o pilar de Nuyo. A própria princesa. Como é que é o nome da princesa? Lissa. Lissa. A princesa Lissa em pessoa. Lissa Simpson? Lissa Simpson. Hordak se apresenta pra vocês e diz pra vocês irem embora, porque a única coisa que ele quer é o pilar. Porque ele precisa do poder do pilar pra impedir que os planos dele sejam destruídos, pra impedir a destruição. Perguntam pra ele, mas que destruição? Ele fala, não é da conta de vocês, sumam daqui. E aí o paladino de Rugal toma a frente e diz: pro Rugal, eu vou acabar com você. E aí Hordak fala: Rugal, já me chamaram desse nome antigamente. E aí o paladino se surpreende. Ele fala: Rugal, já me chamaram desse nome. Faz muito tempo que eu não ouço esse nome. E ele fala: vão embora daqui e eu serei piedoso, pois vocês não são nada para mim, pois eu criei todos vocês. Eu criei a vida nesse sistema solar aqui. Eu tenho vários nomes, o Gal é um deles. Então suma daqui antes que eu perca a minha paciência. E aí o paladino não arreda pé e ele fala por Rugal, não, por mim mesmo, e ataca Hordak. Hordak revida os ataques e aí ele se transforma num imenso dragão vermelho e começa a atacar, vocês. Com muito custo, com muito sofrimento, vocês conseguem derrotar Hordak. E após derrotarem Hordak, vocês vão até a princesa para libertar a princesa. Porém, Kaline, e quem mais estava perto da Kaline? A hora que tudo explodiu o olho negócio? É, depois que derrotam Hordak. Eu tava próximo. Acho que era Paladino, se não me engano, né? Quando vocês ouvem ainda Hordak murmurando antes de ele desaparecer, antes dele morrer de vez, né? É, tudo terá fim. E aí vão, conseguem libertar a princesa agradece, a princesa beija e abraça o príncipe Colin, toda emocionada, toda contente, a princesa fala, ah, ele causou muita destruição, e vocês falam, não, tá tudo de boa. Ah, tá tudo de boa, é, não teve destruição, não, tô sossegado, aí ninguém morreu, não, tô tranquilo. E lá no meu palácio, não, lá tá um regaço. Agora que você tocou nesse assunto, lá tá um regaço, né? Você fala, ah, então tudo bem. Então vamos desfazer todo o mal que esse monstro fez ao nosso mundo. Vamos até o pilar. Tá arejado. Eu tô entrando brisa no cadastro agora. Vamos até o pilar. Aí todo mundo, não, mas peraí, você não é o pilar? Eu falo, não. Bem, não é bem assim. É um segredo de família, mas eu posso revelar pra vocês, porque vocês me salvaram. É um segredo de pilar. Tudo tá pra acabar. É um segredo de passar do pilar pra pilar. Mas na verdade eu não sou o pilar em si, mas apenas eu canalizo o poder do pilar. De certa forma, eu acabo sendo pilar também. Eu acho que deveria ter colocado o nome dela de Patrícia. Patrícia Pilar, né? Também acho. E aí ela quebra uma das regras de Noyu e teletransporta todos vocês pro topo de uma montanha de cristal. E no topo dessa montanha de cristal era uma opala gigantesca. Uma opala que tinha uns 6 metros de altura. E ela fala pra vocês, esse é o pilar de Noyu. É daqui que emana o poder do nosso planeta, todo o poder mágico do nosso planeta. E aí ela se concentra diante do pilar. E aí uma onda de choque se expande e faz com que as mortes causadas por Hordak sejam desfeitas. Ela aponta para Nietzsche, aponta pro Tigre Negro e fala, seus planetas também foram destruídos por Hordak, vou desfazer isso. Toca no pilar e aí saem 2 raios luminosos e vão em direção ao espaço. E aí, enquanto isso está acontecendo, a Kaline não se contenta, vai e toca no pilar. É sempre ser, né? É mal de Tamires, isso não é mal de cima. Vai e toca no pilar. Quando ela toca no pilar, um outro raio luminoso é disparado. E quando esse outro raio luminoso é disparado, a princesa está lá concentrada, tudo. E mandando o poder do pilar para restaurar os 2 planetas deles, certo? E aí, como se fosse um meteoro, entra na atmosfera, queimando na atmosfera gigantesca. Vocês veem aquele clarão. E se aquele clarão ele desaparece subitamente. E aí vocês só veem um vulto passando e transformando a princesa numa poça de sangue, em estilhaços. O príncipe ele tenta fazer alguma coisa e uma mão gigantesca vai dar um peteleco no príncipe e vaporiza ele no ar. E aí vocês veem, é uma criatura gigantesca, que ela tem centenas de metros de altura, tá? O rosto dela parece ser um elmo, parece ser um capacete, e tem diversos olhos luminosos no rosto dessa criatura. É uma criatura inteiramente negra, e ela vem se aproximando, indo de direção ao pilar, e aí ela estende a mão, e abre a mão, e de dentro da mão dela surge uma criatura com uma agilidade ferina, que pousa na plataforma onde vocês estão, serpenteando uma cauda. Uma criatura toda enegrecida, o corpo dela parece ser um corpo dividido, um corpo partido ao meio, remendado. Olhos brilhantes, chifres eriçados, e essa criatura começa a atacar vocês. E aí a criatura gigantesca vai em direção ao pilar e com um toque do seu dedo estilhaça o pilar. E 2 pequenas esferas luminosas ficam flutuando onde outrora estava o pilar. Nesse momento a Kaline vai lá e pega um pedacinho do pilar pra ela. Só falar pra isso. Ok, pega um pedacinho do pilar pra ela e essa criatura ela vai e pega uma dessas pedras. E a outra pedra, quem foi que pegou? Ela destruiu a outra pedra. Não. Não. A outra eu tento pegar. Ah, foi você que tentou pegar, mas não conseguiu. Então pegar, e o grandão foi e pegou a outra pedra. E essas duas pedras vocês conseguem ver. São duas pedras desse tamanho, tá, brilhantes. Parecem ser pedras comuns. Pedaços de cascalho. Só que tem nesses pedaços de cascalho tá escrito alguma coisa que vocês não conseguem identificar. É uma runa em cada uma delas. Porém, a Kaline, que tá do lado de vocês, ela olha, entende, uma runa que tá na ficha, e ela murmura: vida e tempo. E aí vocês entram num combate com essas duas criaturas poderosíssimas. O paladino, ele se põe na frente dessa criatura com agilidade ferina para tentar impedir ela de levar essas duas runas, né, tentar punir pela morte do príncipe e da princesa que vocês estavam ali para defender, para salvar. E vai para enfrentar essa criatura, põe a mão nessa criatura para tentar impedir ela, e essa criatura lá segura a mão assim diante do corpo dela, começa a surgir uma esfera negra, e ela vai com essa esfera negra na direção do paladino. O paladino tenta deter essa esfera negra e o braço dele é inteiro desintegrado. É obliterado o braço do paladino. E aí, diante disso, vocês ficam sem ação. Essa criatura pega a segunda runa, salta na mão do gigante, e ambos vão pro espaço e desaparecem. E o planeta, ele começa a colapsar. Tudo começa a ruir. Vocês vão descendo a montanha desesperadamente, montados no Lambi-Lambi, montados no Silk, tentando se salvar. E aí, atendendo ao chamado, ainda que inconsciente, da Kaline, surge um barco flutuando no horizonte, um navio voador. Vem até vocês, lança cordas prateadas que parecem feitas de diamantes para vocês. Vocês escalam, caem, entram nesse navio, e esse navio está cheio de elfos negros, tal qual a Kaline. Esses elfos, eles falam para Kaline: parece que chegamos na hora certa, pouco antes desse planeta ruir. Conforme esse navio vai se afastando, vocês veem no Yu colapsando e se transformando numa singularidade. Viram falar comigo. E conforme o navio vai se afastando, vocês vão olhando pelo firmamento e vocês vão vendo dezenas, centenas de estrelas ao redor de vocês se apagando. O seu planeta, o planeta do Tigre Negro, conforme vocês vão passando por eles com esse navio, eles vão colapsando também. Ei, voltou a vida! E aí esse navio, ele começa a acelerar, as estrelas, elas começam a se espichar assim na direção de vocês. E vocês desaparecem naquela galáxia onde vocês estavam. Da luz aí, mexe. Pelo espaço, pelo espaço. E durante essa viagem, que não dura mais do que alguns breves minutos, os elfos negros conversam com Kaline, perguntando se ela conseguiu entender a real natureza do pilar de Nuyu. E ela fala: eu trouxe um pedaço pra gente poder entender, mas o pilar em si não é o que tá aqui. E o elfo fala: realmente isso aqui é um pedaço de cristal comum, não tem nenhum poder nele. Tipo, em si. Exato. Não tem nenhum poder aqui. E a Kaline fala: não, realmente, existiam duas pedras únicas dentro do cristal que era composto desse estilhaço aqui. E é dali que emanava o poder. E essas runas estavam escritas. Nelas estavam escritas vida e tempo. Uma era a runa do tempo e a outra a runa da vida. E esses elfos, eles falam: bom, isso agora não importa. O que importa é que nós descobrimos o epicentro dos acontecimentos, de onde estava emanando toda essa energia que a gente estava sentindo nesses últimos tempos. E nós vamos para lá agora. E Kaline perguntou: para onde nós vamos? Nós vamos voltar para o nosso lar. Vamos voltar para a casa do nosso pai. Vamos voltar para onde Gauron está. Esse navio, ele se desloca pelo hiperespaço até que surge um globo no meio da escuridão, tá? Um globo azulado e esverdeado. O navio vai até esse globo e pousa numa imensa ilha. Quando esse navio, ele pousa nessa imensa ilha, vocês veem criaturas reptilianas que rivalizam com as maiores construções que vocês já presenciaram em suas vidas. Meu grifo ficou gigante? Hã? Não, não é instantâneo. Troca. Fica um tempo lá. Fica um tempinho lá. Engraçadinho, né? Criaturas reptilianas do tamanho de edifícios gigantescos. O navio, ele vai rumando para o centro dessa ilha, onde existe uma gigantesca torre. No meio dessa gigantesca torre, no topo dela, vocês veem, com os braços cruzados, como se já guardasse a presença de vocês, um elfo negro maior do que todos os que estão no navio com vocês, tá? Vestindo um manto, como se fosse um arcano, uma capa chacoalhando ao vento. Ele é grande, tipo um Avatar? Avatar? O Avatar. Os navios. Tem 4 metros de altura, cara? Não, não é grande tipo o navio, não, mas ele é grande. Tipo meio metro acima dos outros. Então, os 2 metros de altura. Os elfos normais, eles têm uma altura de no máximo 1,70 m aí. Os elfos arcanos, eles têm 2 metros mais ou menos. Só o Carlinhos. Esse aí, ele tem uns 2,20 m, 2,30 m. A altura dele rivaliza com a altura do Murren. Certo? É, só o Carlinhos que era. Ele tomava composto V. Composto V. Todos os elfos que estão no navio saúdam com uma forte reverência esse elfo que entra no navio e falam: pai, Gauron, viemos buscá-lo. Descobrimos algumas coisas. Ele vira e fala pra vocês: bem, não podemos perder tempo. Olha pro alto assim, vocês olham, tá dia, existe um sol brilhando nesse mundo onde vocês estão agora, porém, tá escuro, o céu tá escuro, negro como se fosse a noite. Gauron fala: o mundo está acabando. Temos que ir onde estão os deuses. Conseguem rastreá-los, meus filhos? E aí um desses elfos fala assim: eles estão todos reunidos, acho que por causa desse evento. Vamos até eles, então. Estou morrendo de calminho. E aí Gauron, ele bate as mãos. Gauron, ele bate as mãos, abre as mãos e começa a surgir um círculo arcano diante dele. Começa a se expandir. Runas gigantescas se formando nesse círculo arcano. O navio começa a atravessar esse círculo arcano. E aí, Gauron, ele faz... Depois que o navio atravessa esse círculo arcano e vocês estão num local totalmente escuro, Gauron, ele traça com as mãos, assim, o formato de runas luminosas, e elas formam uma porta. Gauron vai até essa porta, dentro do navio, abre essa porta e atravessa. E aí, depois de alguns segundos, ele diz: entrem, meus filhos, os elfos acompanham, e depois todos vocês entram. E vocês estão num palácio majestoso, todo negro, cujo negrume do piso, das paredes desse palácio, refletem as suas imagens. Vocês veem 22 mais 6, 28 figuras dentro desse palácio, aguardando a presença de vocês. Tá lotado. E uma dessas figuras olha e fala: Gauron, e reconhece o líder dos elfos negros. O que vocês fazem e o que vocês fazem. Caralho. O que vocês fazem e o que vocês fazem. Bem, os personagens de vocês do Savage World, Savage Awards, estão com vocês. Vocês podem querer utilizá-los, desde que isso não traga o jogo, ou vocês podem jogá-los pro mestre como NPCs. Fica a critério de vocês decidir. Eu vou usar, tá? O seu você vai usar, óbvio. Será, né? O meu eu vou usar. O seu você vai usar, imagino que vá. Ele tá me vendo ainda como usar. O seu outro eu vou usar. Tá bom. E você não tem escolha quanto a isso mais. Ai. Que acidez. Vou deixar você controlar o pote. Ok. Pode. Mais fácil. A gente faz cagada controlando um só, Jerry. Imagina dois, né? Então, eu quero falar a minha última frase do Paladino. Ok. Aí eu te passo. Do Paladino. Pelo jeito aqui já acabou, o mundo faz tempo. Tá tudo escuro. Porque foi a primeira coisa que os caras falaram, né? Ah, o sol tá aqui, mas tá escuro, tá acabando. Então aqui já acabou. Tenebra olha pro Paladino e fala: sim, não, uma maravilha. Uou. Pronto, essa foi a minha segunda frase. Paladino. Meu braço até ele sabe. O braço que não existe mais tá eriçado? Não, amor. Não, é? É melhor assim pro braço. É, o braço fantasma, né? Ele assente, né? Chegou, toma um café. É pra segurar o piso. O que é? O Tagome tá aí também? Não. Você já viu o cara que foi entrevistar um cara com o braço só? Aí o cara deu café no piso. Um piso? O cara ficou segurando o piso. A entrevista inteira. Eu não lembro de onde ele foi com as pires. E eu tomando café, já era só aqui, ó. O cara escroto. O cara ficou assim. Mas assim, é a pessoa que não se toca, né? Que é tão natural. E o outro tipo... assim, né? Caramba. Esse pau eu consegui, né, mano? Um copo quadrado mais, né? Por que um copo, caralho? É tipo o André Galli, que foi. Eu tava trabalhando na ESA, ele passou em frente do RH. E tinha uma menina que tinha um problema na mão, a mão dela era atrofiada, né? E escutou a conversa das duas, né? A menina do RH: ah, você tá aqui agora? É, eu tô, né? Ah, você foi transferido? É, eu vim dar uma mãozinha. A outra, né? Ele passou, passou bem na hora, eu vim dar uma mãozinha. Meu Deus. Tá, cara. Bom, deixa eu ver se eu entendi. Então, falou tudo deu ruim. Agora a gente tem que pegar todos os itens, Deus. É isso? Calma aí, fala pra você, sim. E alguma ideia de como pegar os itens que já estão com... Com Gardeth? Espero que vocês possam nos ajudar com isso. Vocês o conhecem melhor do que nós. Quanto aos outros itens, não se preocupem. Eu irei usar o espelho para localizá-los. Calma aí, põe a moção mão assim pra trás. Ficou no cofre. Maldição. Que foi? Mais um ficou. O espelho não está comigo. Tá. Se ele soubesse, ele não teria dito maldição, né? Eu tinha pego ele do meu cofre. Ele não pode ter caído no meu plano. Ou será que caiu? Olha, se alguém do nosso grupo não tivesse deixado de existir, eu já saberia que a gente teria pegado esse espelho, mas... Afinal, agora... o que aconteceu com ela? Alguém sabe? Eu tenho uma suposição. O Theo está com os... com a tatuagem dela. Era isso que eu do... acho que ela sabia que não ia mais sobreviver. A corrente dela não existe mais. A tatuagem dela, eu acho que ela jamais passaria o plano dela pra alguém. Se ela não soubesse que ela não voltaria. Pensei a mesma coisa ali, eu achei que não ia matar vocês quando eu fiz isso. Mas ela já tinha falado isso pra você que ia fazer isso? Não. Aparentemente, ela não me odiava, talvez assim. Ah, compromete. Em off. O Mui tá aqui com a gente? Deu beijo, tá, deu tá. Presente. Ele não tinha nada amor. Do Moião? É, deu trabalho, né? É, amor! É, ventilador. Ian, era a Ian, tipo, matando o Yumeron dentro dele, dando risada por causa da situação. Uhum. Murin tá com vocês. E o Murin, ele é um demônio completo. Ele Murin... tem asas, chifres, é Murin... a hora de fogo. Murin ou é Neron? Tem chicote e espada? Qual nome eu chamo? Não, tá com a espada dele ainda. Ah, menos mal. Ele oferece um D4 a mais. Ele dá um dado a mais. Eu chamo ele de Dom. Não... Ele vira pra você e pergunta, quer um D8 aí? Você não era insight o que aconteceu com ela? Você? Você Neron? Deu alguma ideia? Vocês olham pro Murin. Tá, só pra concluir. O Murin. O Murin, ele é um demônio completo. E no pescoço dele tá o colar. Tudo preto. Todo preto. Todo enegrecido. E ele começa a esfarelar. Tá vendo? Então não trabalha pra nada. Deve ter deixado morrer. Neron, né? Tô perguntando pra ele. Eu sinto. Ele tá mudo, calado. O que eu sinto? Como que sente? Você sente? Pelas correntes. Pelas correntes? Joga percepção. Olha, eu lembrei o nome do teste. Mano, minha cabeça tá uma confusão. Porque eu mestrei de sistema diferente esses dias, nossa. Eu não sei mais o que é o que. Calma que. Espera chegar em português pra você fazer a salvaguarda. 16 mais 7 mais 7 mais 2 mais. Nossa! Pega bônus do. Como é que é? Hã? 16 no dado, 16 no dado. 16 no dado, ok. Joga o dado do seu lado? É o Murin que tá ali. De alguma forma. De forma de demônio. Mas é o Murin. Murin, o que aconteceu? E ele tá calado. Ele levanta os olhos amarelos pra você. É, o pode ser assustador, vira, mano. Você tá entrando fora. Morta. Gardeth pegou ela. Conforme ele fala, vocês vão vendo foguinho serpenteando assim de um lado pro outro ao redor do corpo dele. E o Neron? Ele não tá te controlando? Não. Como? Meu ódio e minha fúria são mais fortes do que ele agora. Olha a música que trabalha. Mas não deixa dormir. Foi ele também, né? Alvo. Bom, de qualquer forma, né, não seria um dos nossos menores problemas agora. Você está com a gente, mano? Para vingar a morte? Sim. E você aí está começa com a gente? Acender as chamas dele. Acender. Opa, de novo. Ele eleva a aura de fogo dele e começa a queimar quem está perto. Né? Tem um baixinho, pequenininho, narigudo, queixudo, careca assim na frente, cabeludinho, né? Perto dele, ele chega perto assim, assustado, né? Ele tá com uns troços, uns dispositivos estranhos, uns itens mágicos esquisitos na mão, né? Um deles tem duas anteninhas que fazem assim, quando chega perto do muro, né? As anteninhas fazem assim, ó. E aí, explode a caixinha que ele segura na mão. É mais de 8 mil. Ele chega pra uma das elfas negras e fala, caramba, o poder dele é de mais de 8 mil. Melhor não chegar perto, então. Pera, só pra então, agora que já tirei o elefante da sala do Neron, então a gente precisa achar o espelho. Sim. E mais outros 16 itens. E quem são esses aí? Que veio com os elfos, mas não são elfos. Este é Gauron. Ah. Com os elfos, mas não é. Eiradan. O primeiro dos Eiradan, os elfos arcanos. Não, eu sei que vocês são tipo de elfos. Vocês os conhecem? Já vi uma estátua assim. A gente foi na sua antiga casa. Um dos elfos, ele se põe à frente e ele fala assim, sabemos disso. Dois de vocês entraram em contato conosco. Tentaram se fazer passar por nós. Colocamos espiões atrás deles para investigá-los. Quem foi? Sim, eu e você. Sim, tava eu e você. Roubaram a pérola. Isso. Foi legal, vai. Pra ser justo, eu só achei que eu era descendente. Vai que, não, né? Vai que era. Vai que não era descendente. É o fu. É o farcano, né? Você faz magia. É, achou que era. Elfo. Vai que. Mas eu tô falando daqueles ali. Uma cabra gigante. Gauron, quem são esses? Aliados do seu povo? Quer dizer que você é dona disso aqui tudo? Então, você é a deusa daqui? Sim. Meu nome é Tenebra, e o seu? Eu sou o paladino. Pera. De mim mesmo. Você é um paladino ou um deus? Sou o que você quiser, minha deusa. Sou o que você quiser. Minha deusa, olha só. Paladino de Tenebra, é. Eu gostei de você. Vamos parar de papo furado. A gente tá falando sobre o fim do mundo e como impedir isso. E você não vai querer um papo hoje. Que isso, deixa o moço. Teãozinho. Não seja mal. Ele é seu. Não há maldade, não há bondade. Temos um casinho. Eu não queria tratar mal sua senhora. Não se preocupe, paladino. Temos um relacionamento aberto. Na verdade, nem sabemos por que estamos aqui. Só que o nosso mundo foi dizimado. Inteiro? Sim. Só um remanescente. Deixa eu entender, Claire. Tá tudo acabando. Tá. E aí vocês precisavam de espelho. Pra quê? Você poderia dar um panorama pra gente? Eu explicarei a vocês que acabaram de chegar o que está ocorrendo. Ah, a moça também acertou seu braço com aquela esfera? Robert, tá com o braço... É verdade. A moça também, a criatura também te acertou com a esfera? É, também aconteceu mesmo. É, ela tinha uns chifrinhos pra trás. Também aconteceu mesmo. E cauda, assustador. E ela parecia com ele, ela parecia costurada. Uma criatura de outro mundo. Com as máquinas gigantescas que faziam muito barulho e explodiam tudo. E ainda. Com peteneca nas pessoas. Com licença. E ainda teve a. Como ele estica a mão assim na sua direção? Não, a última que esticou a mão na direção, arrancou um braço. Deixa que eu faço isso, Felizinho. Você lembra que você. Agora abaixa a mão. Paladino. Tá tudo bem. Vamos conversar. Tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Falar de segurança. Abacaxi. Como que é a outra palavra daquele filme que faz parte do filme? Aquela palavra mó zoada. Você viu? Ai, que era dos jovens que vão pra Europa? Roma, sei lá, não. Que aí eles vão pra Amsterdã, né? Ah, aí o cara vai pra. Ah, Paulo Segurança, faz um blog, velho. Tipo, aí. É, então, é isso aí, passaporte pra confusão. Ih, cara, não sabia como. Esse filme é muito da hora. Hã? Eu trigo. Olha o roubado, você disse isso aqui? Ele. É. Ok, eu chego. Lembra, toca a cabeça do paladino de roupa. Do paladino. E aí ela. Interessante. Acho importante que todos vejam isso. Ah. e abre um telão. E vocês começam a ver a imagem do combate final no mundo de New York. Vocês veem tudo o que acontece ali. E aí vocês veem aquela criatura gigantesca abrindo a mão, aquele ser celestial abrindo a mão e saltando da mão dele, uma figura que vocês conhecem muito bem. É a Ciri, Ratoff. Porque eu falei da esfera. A gente conhece as pedras, né? Você sabia que ela era? Sim. O Gabriel tem uma, inclusive. Porque ela tá coberta pela tormenta, parece. Eu estou vendo agora. Esse é o Lionel? Não. Ah. Sei. É verdade, como é que eu sabia? Eu não tô vendo ela. Mas o olho da tormenta viu. Mas então, mas o dia acertou, tá ligado? Agora eu tô jogando em cima, porque eu acertei. Boa, boa. Ok. Voltou. Claire. Então esses itens mágicos são pra impedir o fim do mundo? Mas... mais que isso. O fim de todos os mundos. Tem alguma coisa específica desses itens mágicos que não são nenhum outro item? Sim. Aquela mão gigante, aquele espectro gigante era o nada, o vazio? Não. Não são eles. É alguma coisa criada por eles. Mas por que assim? Ele estaria junto com eles? Não sei. A única coisa que eu sei é que eu ouvi ela chamando por mim, mas eu não consegui enxergar o que estava acontecendo. Tiatis, pode usar seus olhos de fênix e nos dizer o que aconteceu? Miguel, tá aqui. Gente, ela não era a druida, clériga, não sei o que, do lado do vazio. Na verdade, ela era o arauto. Bruxa, isso. Obrigado. A terceira opção. Do lado do vazio, não era? Eu acho que ela já usou essa esfera antes pra derreter o metal. Acho que ela só agora voltou pro lado dos verdadeiros mestres dela, então. Então quer dizer que ela definitivamente morreu. Ou ela é uma espiã. Ou apenas a casca dela. Ela não iria deixar os animais comigo assim. Ela não iria nem se importar se ela fosse má. A menos que ela seja tão tola e cega pelo amor por animais e não ame o resto do mundo. A pessoa não sabe o que foi feito pra ela também. Sabe que o amor dela é coisa mais é grande. Ah. Pelo ouro é um pouco parece maior. Que ela não tinha escolha. Enquanto vocês vão debatendo, vai passando a cena do combate. Mas já, vem cá. Oi? Tudo bom? Já vem. Oi, tudo senhor? O que aconteceu com a tua vontade? Eu fechei por causa dos cachorros saindo. Nossa, mas é pra você janela também. Ah, não, eu fechei nada, tá tudo bem. Tá tudo bem forte. Tá tudo bem forte. Passou uma moça com um cachorro. Ah, tá tudo bom? Tá viva? Passou uma vaquinha voando. Não, era a mesma vaca. Vamos, velho. Alguns precisam pegar a referência, vai. Que jogo bonitinho. Olha o furacãozinho. E a mãe? Fala. Tá no hospital ainda? Esse é minha foda. Tem resultado? Alguma essa coisa? É foda, que tem? Ah, agora passar em corpo pra colorido. Nossa. Quem tá tomando conta dela? Todo mundo. Não, quem tá ficando lá? Ah, só uma adulta. Pode. Adulta aí? Tá adulta, e minha tia aí pra cá também. Mas ela tá tranquila, tá em UTI? Tá tranquila. Depois a gente conversa com outro. Tá bom. Bom, vai mostrando a cena na tela. Esqueci. Nossa! Magoou. Tô preocupada com a mãe dele. Bom, Tamires! Tem coisa. Tudo, graças a Deus. Você pode esquecer, não tem problema não. Não, não pode esquecer. Vem todo dia. Ah, mas ele é mais forte que eu não ganho. Não, aí os dois vão querer me bater. Mas aí ele vai ficar seco, quem bate mãe fica seco. Olha o meu tamanho, os dois batendo em mim. Veja bem. Sério? Puta, você não tô perdendo, precisando perder uns quilinhos. Vem cá, mãe. Novo seca a barriga. Tá preta a impressão minha, engordou? Engordei isso aí. Olha, tá preto, mas você tá preto também, tá vindo pra ele? Tô com bigodinho. Tô necrosando. Você viu o velador. Muita tenebra, né? Muita tenebra. É, que tirou a barba. Não. Mas aí ia ficar mais claro, né? Mas tá. Aqui tem uma mancha preta. Ah, aqui eu peguei só. Eu não fico muito tempo com barba, só que tipo, eu mercado essas coisinhas, eu fico assim. Qual o dia? É igual chinelo. Que eu nem tô saindo, pouco que eu saio aqui. É, mas tá bom, gente. Bom, telão. Vocês veem o paladino indo enfrentar a Ciri, certo? E aí a Ciri faz a esfera da obliteração, desintegra o braço do paladino, pega a runa mágica, né, guarda com ela, e aí vai pra subir na mão, tinha esquecido de dar esse detalhe, vai subir na mão do Celestial, ela vira, olha pra trás e vai na direção da Kalina com tudo. passa pela Kaline e vai na direção do grifo dela com as duas mãos assim. E vai na cabeça do grifo. Segura a cabeça do grifo e começa a acariciar a cabeça do grifo. E aí o Celestial. Não, não é assim. Aí ela olha pra trás e pula na mão do Celestial e aí eles vão embora. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então quer dizer que existem itens em todos os mundos? Ou aquilo é alguma coisa diferente? Qual é o poder desse espelho? Pelo amor de Deus, eu quero saber como que esse espelho vai matar esse bicho. Ele consegue ver tudo o que você quiser. Ah, interessante. Interessante. Onde está? Quem está esse espelho? Os espelhos também, espelho. Eu perdi. Eu entendi porque essa realidade tá retada assim, não faz sentido. Não imaginava que você perdia coisas. Eu perdi. Seria? O espelho estava comigo. Faz outro, senhor, não é Deus? É um lado vazio que faz. Eu vou explicar pra vocês de forma resumida. É o pai e a mãe dele que são. O nada e o vazio criaram um mundo. Okay. E criaram nós, os deuses de Arton. O lugar onde vocês estão agora se chama Arton. Não, aqui é Sombria. É o reino de Tenebra, a deusa das trevas de Arton. Tá, ela tá fácil. E quando fala deusa das trevas de Arton, ela e eu, e ela tá alisando o braço do paladino. Tá, tipo... Eles criaram, os deuses criaram o mundo e foram embora. E antes de irem embora, eles deram a cada um de nós os 20 deuses. Eles deram só para os 20. A cada um dos 20 deuses que existiam na época. Vocês são 22. Os que existiam na época. Um presente. Esse presente foi criado pelas mãos deles e esses presentes possuem poderes ilimitados, pois foram criados pelo nada e pelo vazio. O que destruiu o mundo de vocês foi um dos lacaios do nada e do vazio. Vocês conhecem os lacaios do nada e do vazio? E uma amiga deles, que não se sabe como passou pro lado deles. Essa amiga. Gente, ó, alguém tem alguma ideia de como chegar nos itens? O quê? Chegar nos itens? Sim, tenho uma ideia e meia. Ah, manter uma ideia própria. Uma ideia e meia. É, isso é o começo de um plano. Na verdade, eu dei uma ideia. E uma meia. Uma meia ideia que depois eu vou falar. Grião, você não tinha dito, mas não foi você que falou que no caderno que ninguém te deu existiam as localizações, porém elas estavam distorcidas a módulo do caos? Sim. Podemos tentar encontrar um padrão nisso daí. Ou falar de Tanatória que ela está aqui. Resolver. Ou por que não com o próprio autor do caderno? De forma alguma. De forma alguma. Eu não recomendo. Você está com caderno na mão, por acaso? Esse caderno não, seja... tá verdade. Ok. Existem dois cadernos. Mas esse caderno muda a localização? E olha o tamanho do Shinigami dela. Vocês têm um mapa daqui? De onde pode estar os itens? Espere. Esses itens foram criados pelo nada e vazio. Uhum. Dado aos deuses. Nós não podemos destruí-los. Nós não conseguimos localizá-los. Porém, o espelho é capaz de localizar qualquer coisa em qualquer lugar, em qualquer momento do tempo e do espaço que esteja. Deixa ele, pô. Esse espelho estava comigo, em meu plano particular, mas nós tivemos que abandoná-lo porque um devorador de mentes invadiu aquele lugar. E eu estava com o espelho lá. E o espelho não está mais aqui. O devorador de mentes é o... Isso aqui. Calmir mostra. Ai, que horror. Isso aqui, ele fez um portal, devorador de mentes. Você fez errado. Isso aqui. Calmir faz assim. Isso aqui. Mas Calmir, se bem me lembro, você disse que existe um colar que ele pode enviar pode teletransportar o usuário para qualquer lugar do tempo e espaço, né? Sim. É possível que voltemos, ou você volte no seu palácio um tempo antes e pegue isso aí? Não tem mais selos pra quebrar. É possível, mas eu não estou em posse do colar. Mas você disse que está com o tal de Oron. Você poderia chamá-lo até aqui? Oron já desapareceu há um bom tempo. Ah, ele não consegue. E pelo fato dele estar com o colar, eu não consigo saber a localização. Mas você disse que tinha uma ligação com o colar. Você não consegue falar com ele? Se eu havia amaldiçoado Oron e o seu grupo. Você consegue colocar... Pra caso o Oron se desfizesse do colar ou o colar fosse tomado dele, eles seriam desintegrados. mas as maldições foram quebradas. Você consegue me colocar aqui em Arton pra eu tentar localizá-lo? E colocar na minha memória o rosto dele ou alguma coisa forte ali que eu possa tentar localizar a alma dele? Isso eu posso fazer. Esta é a hora. Você não consegue falar com ele, Palmer? Tem uma ficha igual o Stark. Ele não. Parece o Mur, só que humano. Orion está além do meu alcance. Eu não sei o que, que ele fez, o que aconteceu com ele. Temo que talvez ele possa até mesmo estar morto. Talvez esteja além. O grupo dele se desfez, tomados pela ambição e pela traição. Você quer chazer de rápido? Ou talvez um colar viaje no tempo. Você faça com que ele fique além do tempo. Estou pensando, sabe, como o GPS do fora da linha temporal. Exato. Mas isso torna as coisas mais difíceis ainda. Mas também não existe. Bem, vou terminar de explicar para vocês. E Calmer faz assim, imagens se projetam nas mãos dos habitantes de Nomil. E vocês ganham conhecimento dos itens, de Garleth, dos selos, do quê? Dos presentes. Dos sete selos da eternidade. Um resumão de tudo que está acontecendo aqui. Ele sabe o que faz cada item ou não? Ah, você que faz cada item, a gente sabe ou não? Disse que estava escrito nas aquelas runas? Sim. Sim. O que faz cada item, inclusive. Vida e tempo. Tiates, pode nos ajudar a tentar entender o que aconteceu com o Ciro? Eu tenho duas hipóteses de onde essa pessoa pode vir aqui, se ela vier. Qual pessoa? Do Celestial. Existem dois locais onde ela pode vir. Que locais? Ou ela vai atrás do Orion, com o tempo. Mas ela sabe da existência, da nossa existência aqui? Eles estavam em outros mundos. Vários mundos foram destruídos. Tudo bem, mas sim, eventualmente elas vão chegar aqui, porque pelo que eu entendi, cada mundo tem seu próprio item. Sim, mas Mendes era a Ciel. Todo o conhecimento dela deve estar armazenado em algum lugar. Sim, mas a Ciel foi tocada pelo nada e pelo vazio. Ela só é o arauto deles agora. Sim. Quer dizer, não é mais a Ciel, é apenas a lembrança dela. Mas... ou ela pode ir direto ao Garn, que está com a vida. Mas nós fugimos. Mas se ela já tem as runas, não teria porque ela querer os itens. Provavelmente. Não, até as runas daquele planeta. Não. Tá. As runas eu acho que. Você já viu outra pedra do vento? Mas se cada planeta tem seus próprios itens. Não, eu acho que ele. Se quiser ir para esse planeta. Não. Você já viu a runa do vento? Nada. Estão me perguntando. Oi? Como assim você já viu a Runa do Vento? Que ó, Runa do Vento? A gente já viu a Runa do Vento. Onde? Ó, se você olhasse bem, na mão da Ciri, tinha a Runa do Vento. Calmer, o que essa Runa tem a ver? Na outra tinha do fogo. Na outra tinha do fogo? São um dos presentes também, dos deuses para outros mundos? Não. O que é essas runas? Essas pedras rúnicas, mesmo nós, os deuses, sabemos pouco a respeito delas. Mas elas guardam em si o significado daquelas runas. São os nomes verdadeiros das coisas que compõem a realidade. Vocês querem que eles destruam uma runa e destroem aquilo? Basicamente. Será que é assim que nós vamos fazer? Pode ser. Não, não, não. Se eles têm... Tempo e a vida. Você faz ser mais. Faltam os elementos. Qual que é o seu? O pai viu ele, ó. Então, a gente não vai atrás da Ciri, porque a Ciri não veio atrás de nós. Sim. A gente vai reunir, tentar reunir o tempo. Põe naquela caixa. Põe naquela caixona que eu peguei. Amanhã a gente pode ser achar as pedras. Uma com a Ciri. Uma com você. Uma com você. Uma com a Ciri. Duas com você. Não, a gente nunca viu a pedra da água. Não, ela está com a fogo e vento. Ele está saindo. Tem fogo e vento. A do fogo? Não, não. Ele tem vida agora, e... gente, tem gente. Da terra, tá, a Ciel está com fogo. Tirar ele agora. A gente está pegando agora. Deixa ele lá. Não, vocês estão das pedras dos elementos. Então, ela está com vento. E a terra? A terra. A fogo está com alguém. Está comigo. Tá. Você também? Tava. Né? A gente nunca viu a da água. Nunca. Então, mas gente... E são quantas essas pedras? Nem nós, os deuses, sabemos. Nós sabemos que elas são itens, artefatos extremamente poderosos. Deram um tiro pelo vazio? Ah, é? Não sei se foi criado por eles, ou se é algo anterior a eles ainda. É, mas tipo assim, se alguém tivesse uma dessas pedras aqui, podia ser significativo? Com certeza. Vem vento. Vento e terra. Vento? Quem tá com vento aqui? O Ariel. O Ariel? Mas você não tinha comido a pedra? Vento, não, não, não, eu não comi. Eu, tá eu tenho ela cravada em mim. Ah, mano, mas a pedra eu passei. Nossa, eu menti. É só uma pedra, então. O poder tá com ela. Eu não sei. Mas eu acho que não. O poder tá com o Griel também. Bom, só criou uma nova. Eu dupliquei, mano. Sim. Ela. Parte do poder da pedra ficou fundido nela. Ficou marcado nela ali. Mas a pedra conserva o poder. Ela consegue canalizar o poder da pedra. Pode sabe? Ser uma. Como foi a reação do Calmin vindo das duas pedras? Pode ser uma incrível coincidência. Ele abre mas... aqueles dois olhos cegos. Pode ser uma incrível coincidência, mas. Essa pedra assim. Estava em posse. É, inclusive eu acredito que a Sierra do Malda tá com três pedras agora. Ah. Essas não são as pedras que vieram do espaço? Não. Eu nem lembro de onde elas eram. Sim, mas não foi. A gente encontrou lá dentro da caverna com os. Mas não era de pedra espacial. Encontraram no tesouro. Um tesouro de gordinho. Ah, foi do gordinho, é verdade. Tesouro do gordinho. Tesouro de gordinho. Pô, essas pedras aqui. Era naquela caverna. A gente encontrou, se eu me lembro bem, numa caverna. O pessoal me deu essa pedra, mas até então eu não tinha entendido o que era. Agora eu tô vendo que ela tem uma runa. Que idioma que é esse? Essas pedras dão nome à realidade. Tem alguma coisa escrita nela? Tá escrito na sua. Tá em único. Terra e no idioma rúnico. Mas o rúnico tem a ver com o primordial. Idioma. Porque, tipo assim, o rúnico é lá, primordial é aqui. É, primordial. Então, e essa aqui, nossa. É terra que tá escrito aqui. Por isso que eu tenho tanta empatia com ela. Mas esse é o nome verdadeiro da terra. É que é um outro nome que tá escrito de. É que eu não trouxe terra. Hoje. É terra. Não, é como se fosse Gaia. Sim, é tipo o simbolo da terra. Não entendi. Nomes dão forma à realidade. É mais importante achar as pedras ou os presentes? Ou os dois? Eu não sei porque a Ciere e aquele lá caído na área do vazio estão procurando as runas. Acho melhor a gente ir atrás das runas, né? Mas nós precisamos dos itens, pois esses nós sabemos utilizar para manter a realidade em pé. São importantes. As pedras, eu imagino que também. Não sei quantas delas existem, mas você já tem duas. Isso é excelente. Okay. Porém, isso nos coloca como alvos. A Claire vai pegar assim. Posso ver a pedra? Não dá pra ela? Eu acho que no fim do mundo. O que ela vai fazer? Ô Jeff, posso apelar? O quê? É que assim, na ficha da Claire tem uma coisa muito útil. Foi sem saber. Sucateiro. É, mas você vai tirar outra pedra rônica de lá? Não, que por um acaso a Claire, como ela gostava de fazer curas, ela tinha um pergaminho mágico para achar tipos específicos de pedra. Aí ela pode talvez adaptar para encaixar runas. Essas pedras rônicas. Com o sucateiro, eu quero saber se ela vai conseguir fazer isso. Caramba, você não acha que é apelação demais não, mocinha? Pode ser o... tipo do Dragon Ball. O radarzinho. Só aponta a direção e se... Ok. Vai ser alguma coisa útil, né? Ok. Pão. Ela tem um negócio que eu uso pra buscar minerais. Deixa eu tentar fazer um negócio. Ela... O Gnome chega. Ai, que interessante. Eu tenho um troço parecido. Mas é pra água. Como assim pra água? Pra encontrar água. Então me ajuda aqui. Como é que a gente pode fazer pra esse daqui achar esse tipo de pedra? Eu acho água mais rápido que todos os seus. Começa a mexer. Os dois começam a puxar uma coisa. Tô trabalhando. Esse gnome, no fim das contas, vai ser útil. Vai virar um assim, Melon, depois passa um braço pra ele. Pode deixar, eu cuido do patinho. Tarizinho. Ok. Eu uso o sucateiro. Eu usei o sucateiro. Ela vai tocando o seu braço assim, vai surgindo um braço de ouro. Ó, não queria falar não, mas sabe assim, Gary, tem. Se você der um suco com esse braço de ouro, vai ficar um suco bem legal. Comer, não é por nada não, mas... Isso aqui vai ficar em suas mãos? Não. Eu guardei já. Eu prefiro... Agora que eu sei da importância disso aqui, eu prefiro que não fique comigo. Eu prefiro que fique com a pessoa que eu sugeri desde o primeiro momento. Com Lena. Porque vocês vão ter uma importância a mais pra proteger isso. Além dos itens, a própria vida. mas nós ficaremos com os itens. É poder demais em nossa mão. Não, só até resolver essa situação. Só até resolver tudo isso, entendeu? E outra, não, a gente não tá em posição ou momento de achar o que é certo e o que é errado. A gente tem que lutar por um ideal só. Salvar a vida do universo. A Toph tem razão, mas uma coisa que eu ainda não entendo é como tantos deuses, agora com mais deuses do que eu não sabia, a gente não consegue derrotar a Garla. Ele está de posse de dois dos itens, não? Ele tem um bracelete de Mará que o protege de qualquer ação nociva. E ele tem a colher de Nimbi. E tem o... Que tem o poder de todos os outros itens juntos. Ah, sim. E provavelmente deve ter o livro que a Ciri levou. Porque... Calma aí. Se ela realmente foi pra lá, ele deve estar com as coisas dela. Tiats. Eu tô falando isso em on, cara. Eu não sei o que aconteceu em off. Tiats. Tá certíssimo, mano. Tá certo. Por que você tá falando não? Tiats. Você se mostra. Ai, não. Eu tô falando em off. Me ignora. Então, é... Vai, Tiats mostrou. Que eu não posso mostrar. Ah, não, é que eu achei que você tava falando de quando ele pegou da outra vez o livro. Não, você tomou de volta e voltou pra lá. Eu que... Agora não tá com o Garnet, tá com o nada vazio. Tiats, mostre o que você consegue ver. E a Tiats se concentra, ele abre as asas, tá? Saem chamas dele, essas chamas formam um círculo sobre a cabeça dele e nesse círculo começa a formar imagens. Vocês estão olhando dentro de uma área de tormenta. Eu dou uma suspirada. Com medo, galera. No centro de uma área de tormenta. Você aqui. Toff. Se é o Rugal não tem medo. Rugal não tem onde com mais ninguém. Só pra Deneb. Vocês estão olhando dentro de uma área de tormenta. Os Nuiuanos perguntam: o que é aquilo? Uma área de tormenta. Vamos lá, isso aqui. Tá bom. Conhecimento, Arthur. Beleza. Então, Natal fala, chega aí, gente, dá um abraço aqui. Pronto, agora vocês sabem tudo. Aproveitando esse ensejo, Carmen, você falou que não sabe muito das pedras, mas aparentemente sabe mais do que a gente. Mas vamos socializar isso. Dá um abracinho aqui. Obrigado. Ótimo. Quem sabe sobre as pedras mais agora? Nada. Eu vou falar, calma. Tem muita informação e. Porque... O Tiatis mostra pra vocês uma área de tormenta. No meio dessa área de tormenta. Parece ser um palácio com um piso distorcido. Existe uma criatura berrante gigantesca. Um misto de inseto, crustáceo e outras coisas que a mente de vocês não consegue conceber. Ela é quase tão grande quanto a estátua de Valkyrie, essa criatura. Eita. É bom, é fácil de acertar. É o falecido. Diante dessa criatura gigantesca, está uma outra criatura diminuta. A fila da putinha. Um devorador de mentes. Ah, esse eu não sabia. Esse era o deus da tormenta. Esse era o deus da tormenta? O Lorde da Tormenta. Um devorador de mentes. A criatura da tormenta, o Lorde da Tormenta, ataca esse devorador de mentes com todo o seu poder. Mas nada funciona. Até que ele chega diante desse ser colossal, sobe em cima da cabeça dele e crava suas mandíbulas nele. Nesse momento... Vocês em uma magia de teletransporte se fazendo ali. E a Ciri surge através desse teletransporte. A Ciri chega diante de Garla e fala: Garla Fexon, eu vim aqui para barganhar. Só que ela morreu uma vez só. Você morreu uma vez só porque você não tinha joia dentro do tempo. Não, é porque foi opcional. Ela catou depois, ela vai barganhar. É, foi um blefe. O cara comprou. Garla Felipe. Para a sua refeição para observar a Ciri. Interessante. E aí Ciri fala para ele. Vá embora desse mundo. Vá para qualquer outro lugar que você quiser. Vá embora daqui e nós deixaremos você vivo. Mas pare com a destruição aqui. Ou então eu vou acabar com você. Você não foi muito convincente também, né? Eu não falei o cara tá ganhando, né? Porra. Garnet fala: não. Ao devorar essa criatura, meus poderes serão ilimitados, invencíveis. Eu serei a tormenta. Nada poderá me deter. Se ele fala pra ele: nem o nada e o vazio. Garnet: ninguém. E se ele fala: mas o nada e o vazio são os que criaram esse mundo. Eles estão acima da tormenta, estão acima de tudo. Eles poderão acabar com você. Ou você vai embora, ou não existirá mais mundo, não existirá mais tormenta. Basicamente. Não existirá mais tormenta. Você nunca ganhou desconto no mercado. Não existirá mais tormenta, não existirá mais nada pra você. Eu estou lhe oferecendo a sua vida. Eu estou lhe oferecendo a sua vida. Vá embora deste mundo, ou não haverá mais mundo pra você. Tem pra nós. Tem pra nós. Garth vira para ela e fala: dane-se. E crava os dentes no Aharadak, o Lorde da Tormenta. Quando ele faz isso, se ele fala: então chamarei um poder que está acima de você para destruí-lo, e pagarei o preço por isso. Ela se concentra e vocês vão vendo que ela vai ficando desfigurada. Ela pega o anel do Sussurro das Ondas. E com o anel do Sussurro das Ondas, ela manda uma mensagem e vocês conseguem ler os lábios dela, ela falando: Jasmine, devore a árvore. E ela fala: ao nada e o vazio, eu faço um último sacrifício. Clamo pelo poder de vocês para derrotarem o meu inimigo. Aponta na direção de Garth, faz a esfera de obliteração e se atira dentro dela. Quando isso acontece, vem a trombeta. E aí vocês só veem o Aharadak murchando, murchando, murchando. O Garth se tornando vermelho, cheio de carapaça de crustáceo da tormenta. Essa música é final de anime. É final de anime. se tornando quase que invencível. Quase que invencível. A trombeta ecoa, a realidade começa a desabar. Não sei se vão. Você tá ligado? Você podia escolher, né? Você falou: meu inimigo, mas você não foi específica, cara. Ó, você apontou o dedo pra todo mundo. Morreu o moleque do orfanato, né? E eu não queria ser também assim. Legal se você mostrar isso pra gente. Gostei de saber o que aconteceu. Mas assim, se não for pedir muito, você não pode voltar 15 minutos pra trás, seguir o Calmir e pedir onde foi o espelho que saiu? Quem pegou o espelho? Porque facilitava pra gente aqui. Paca. Faz isso com o Calmir também. Não é? Porque ele já sabia onde tá o espelho. Mas eu acho que não é possível. Agora onde o Calmir acho que. Aí é com eles. Bom, se aquele. Tem como fazer isso quando a gente vê onde foi parar o espelho? Pra ver quem roubou do Calmir ou o Calmir onde deixou. Se aquele cara ali conseguiu entrar no plano de tenebra, que segundo ela é impossível, acho que agora dá. Mas ele bateu na porta. Não, não bateu, ele abriu. Eu ouvi a porta abrindo. Acho que ele tá pensando, sabe? Sim. Nossa, o Gaurão conseguiu. Por isso esse mundo tá como tá. Os caras não. Se Garlef não dominou aquele plano, eu ainda tenho poderes sobre ele. Vamos testar. Quer arriscar lá? Ó, oh, eu tenho que discordar de você. Arriscar? Vou arriscar outra coisa. O garoto. Vou tentar projetar uma imagem do plano alguns minutos no passado. Ok. Panteão, se algo acontecer, acredito que 21 deuses ainda serão suficientes para dar conta do recado. Não, esse cara tá sendo tranquilo, Calmir, tenha fé em você. E aí Calmir, ele projeta uma imagem. Os 20 deuses reunidos, os 19 deuses reunidos no plano de Calmir, todos sentados. Não, aí ele foca nunca no. Nunca foi 20, aí ele foca, 22. Né? Foca onde? Foca no popô dele, onde estaria o espelho, assim. É, o bom mundo da América. Bom mundo da América. E aí Calmir se levanta. Quando finalmente Nimbi resolve sentar direito na cadeira. E aí Calmir fala: bem, todos estamos reunidos. Então eu vou trazer os mortais até aqui. E aí ele vai pra instalar o dedo e vocês veem. No bolso de Calmir o espelho. Quando ele vai para instalar os dedos, o espelho faz assim, desaparece. Foi Heine. Como não, se fosse teletransportado. Não foi Heine. E aí foi Calmir instala os dedos. Foi a Ciro ou o Garlic com é como se o espelho tivesse sido teletransportado. Que eu saiba, só Ciro pra ele fazer isso. É, a gente não sabe o que o Garlic escreveu até agora. Sabe, uma coisa só. Se desnomeou, mas o que tem mais junto com isso... Me responde uma coisa. Talvez eu esteja sendo um pouco ignorante. Ou talvez até insultando minha própria inteligência, mas esses itens criados pelo nada e pelo vazio, eles só podem ser localizados De qual forma? Pelo por eles espelho, próprios, né? Pelo espelho. E pela sede. Ou pelo livro de Thanatos. Que estava de posse. Ou pela colher de Nimbi. Ou pela colher de Nimbi. Estava de todos os itens. O negócio que não era pra ser achado é bem fácil achar, né? Tem, ou tem, seja, a chance dele estar na mão do Garth aumentou muito. 50%. Não. Gente, eu acho que o problema nem tá com o Garth. Porque o Garth ainda dá pra gente tentar alguma coisa, mas quanto nada contra o vazio. Se fosse ele agindo pelo lado do vazio, a gente viu que ela fez isso, ela pegou as pedras. Se foi ela que puxou o espelho. Olhando pela imagem, eu puxo na memória. Na hora que a gente viu ela com os itens dela, com a mochila. Ou ela tava sem nada. Quando ela apareceu lá na hora de tormenta. Na hora de tormenta? É. Ela tava com o cinto. Sem nada. Ariel, se eu bem me lembro, a hora que eu vi ela. Ariel. Ariel, se bem me lembro, a hora que eu vi a imagem que a Fênix fez, ela não estava portando nenhum item. Pode ser que haja uma chance dos itens estarem dentro do. Tá. Do plano. Do plano do Tarrasque, um louco. Então, você pode abri-lo para a gente ver? Posso abrir? É seu? Conforme a sua vontade. É seu para usar como não quiser. Era uma vez por dia? Não. Não mais. Pera, tinha alguma coisa nos itens delas. A gente pode dar um ok to object. Caramba. Tá, e aí, Claire, deu certo? O Tarrasque tá lá no plano? Tá realizando as pedras ainda? Calma, estamos trabalhando. Você pode ver esse plano? Porque ela tinha uma pedra dessa. Sim. Ela tinha uma pedra. Não, ela não tinha pedra. A do fogo? A tinha do fogo. Ah, é do fogo, verdade. É desse país, que faltou só da água. Então, você conseguiu localizar a pedra do fogo e já achou que ela deixou as coisas dela. Bom, deve ser difícil encontrar uma mochila no plano dentro. Bom, tá na vamos ver se tiver no problema. Porque, não sei se lembra, a gente tava lutando contra a Beholder e ela fez sumir e fez isso. Hã? Então, não tem como saber onde que ela deixou o chão. Pode ser de qualquer lugar. Só um lado e vazio. Nós vamos começar a procurar. E eu respeito os celestiais. O que eles têm a ver com o nosso plano? Tá abrindo o plano. Tá abrindo o plano de dentro, né? São seus soldados. E se vocês possuem duas pedras únicas e eles estão querendo elas, por algum motivo, eles virão até aqui. Esse confronto pode ser inevitável. E se Garnet puder deter? Né? E se Garnet? Não. Por que ele faria isso? Porque ele quer. Porque o Garnet quer uma certa pessoa. Ele quer ser tudo. A Fortaleza. Quem é a Fortaleza? Que tinha o mesmo objetivo. Dominar o mundo para evitar a sua destruição. Vocês podem confirmar isso, não podem? Como eu queria dar aquele livro agora eu estou sem medo de tocar com Breta. O Hordak. Hordak. Hordak. E se ele for o nosso Hordak? Olha, podemos manipular. Pera, se vocês repararem, pelo que o pessoal de New York disse, o Hordak está atrás das pedras para impedir a destruição. Sim. Ou seja, ele tinha algum conhecimento de que essas pedras podiam ser usadas para impedir isso de alguma forma, tava no vazio. É, só que a gente matou ele. Então, só que assim, quem era Hordak na final do povo? Quem no final da vida, quem era Hordak? Ele era aqui? O criador de vários mundos, mas teoricamente da onde ele veio, a gente não sabe. Ninguém sabe. Era um dragão. Era um deus. Um dragão. Será que Shadow não tem alguma sintonia com ele? Passada? E aí, Kali? E aí, Caliente? Mostra pro Galadrol, eu acho que não vi direito. Vê, esse aqui é o cara. Você conhecia Galadrol? Será que Galadrol não conhecia ele? Então, quem vai que nasceu depois que ele foi banido. Pra onde ele foi banido? Essa questão. Esquecimento. Esquecimento, exato. Que era? Não sei, esqueci. Então. Não, porque, sabe, esqueci. Não é por aí, não, mas Hordak no outro. Do longe buscar, sabia como fazer isso e os nossos deuses não sabem como parar o Vale do Brasil? Às vezes o Hordak já tinha lidado com a situação antes. Pode ser. Precisamos do Hordak, como que revive? Vamos reviver o Hordak então. Aquele cara não, o mesmo que fez o painel. E se a gente reviver o Hordak pra perguntar pro Hordak? Como? Ah, já foi perguntado pelo vazio, né? Oh, cara. É, ele foi colapsado. Tá além do horizonte. Apesar que a gente sabe que agora... Assisti ontem a Interestelar. O quê? Assisti ontem a Interestelar, a linha do horizonte. Ah, puta foda. Não, mas já tinha assistido. É que você falou no horizonte, pro buraco negro. É. Bem, então agora vocês querem ir atrás desses itens para impedir o nada invasivo de destruir tudo aqui. Pra impedir eles de destruir tudo, tudo. Tudo aqui não, isso, tudo. Tem tudo em tudo. Tudo. Mas se tudo de fato processo já está para deteriorado, já está meio que destruído. Já destruí aqui. É por isso que eu posso. O que, que dá para fazer? A gente pode se unir a um dos lados. O que der, meu. A gente enfrenta quem vence dos dois. Exatamente, é a final. Quando só existe um lado. E esse lado é contra o nada e o vazio. Então, agora é nosso amigo. Teremos que nos unir ao. Infelizmente. Olha. Do faz ponto sentido. De vista, sim. A gente pode conversar com o Carlos, se unir, e depois a gente resolve o vazio de. Só que depois de todas as ameaças não, que a gente passou. Grião, né? Isso. Modéstia à parte. Se vocês não conseguiram derrotar ele e ele derrotar o nó e o vazio, com certeza vocês não vão conseguir derrotar ele. De novo. Mas se ele der o nó e o vazio derrotar ele, derrotar a gente também não adianta. Não vai adiantar nada, então. Alguns perdem braços, pernas, outros perdem bracinetes. E nós não temos aliados. Mas pra gente combater nada e fazer, a gente não precisa dos itens. Então se ele perder o bracelete, a gente não vai conseguir combater. Porque pelo que o Amir falou, ele precisa dos 20. Sim. Então se ele perder um bracelete, já era. Mas se nada e vazio ficar com o bracelete. Ele então... vai perder o bracelete exatamente quando o nada e vazio morrer. A questão é, se o espelho já tiver com o nada e vazio. Ah, já. Aí esse é um problema. Aí a reunião aqui é meio inútil. É, então, esse é um problema. Ok. Porque eu tenho o plano de ir conversar com o Darren, conversar por último, quando nós estivermos com todos os itens, para atrair a atenção do nada do Brasil. Todos os itens mesmo, é. Ok, e das pedras, o que a gente sabe? E, Fábio, faz o... Faz um insight. Nada. Me emprestem uma dessas pedras. Quero tentar uma coisa. Não teve isso aí não, eu entreguei na mão dele, não. Não quero. Não tem correndo. Passar o anel, vamos chupar a pedra. Tenebra, você é soberana nesse mundo. Eu ia falar que é pra ver com o olho, né? Ela tá analisando o paladino de Rugal. Esse paladino tá numa boa. Tá alisando ou analisando? Tá alisando. Ah. Alisando. Alisando. E ela fala, então, a que Deus você serve? Ah, eu? É, o paladino. Nenhum. Sério? Não sirvo aos deuses. Sirvo ao meu martelo e senso de justiça. Que interessante. Gostaria de ganhar alguns poderes. Poderes? Sim. Não preciso de poderes. Só o meu machado. O meu martelo já é suficiente. Isso é bom, bem difíceis. E agora esse braço. Ah, sim, Calmir. Sou soberano aqui. Por quê? Ah, falta um pouquinho de óleo. Tenebra. Esvazie-se. Templo. Todos vocês prendam o fôlego. Você não vai quebrar Tenebra, a pedra. Tenebra, tire todo o ar daqui agora. Vai tirar todo o ar. Tem certeza? Não, ele sim. Vai tentar ativar a pedra pra trazer o ar de volta. Ganhar no espaço dela. Tenebra. Sobe o ar. Sai com você mesmo. Tá. Aspira o nada e o vazio. Lambe tá. Sufocando, o Silg tá sufocando também. Castei a magia no Silg. É? Castei a magia no Silg. Que magia? A do Savage. Que magia? Que a gente fica sem ar sem problema. Ah, magia pra. Ok. Tá. Vocês notam, não tem mais nenhum oxigênio ali. Calmer pega a pedra, põe assim na mão dele, se concentra, põe o dedo assim. A pedra lá brilha e começa a surgir ao redor da pedra. Vocês vêm girando assim como se fosse vento, tá? E preenche todo o ambiente novamente com ar. Isso foi estranho. Como você fez isso? Interessante. Tira de novo, deixa eu ver. É de novo. Toff, empreste outra pedra. Mas você não vai tirar nosso chão, né? Não. Então tá bom. Você fala parecido com uma amiga minha. Não, foi só uma pergunta. Ele tirou o ar da gente, beleza? Consigo, mas e a terra? Você tá num grifo? Não tô, ele tá ali. Tem uma criança no grifo, ele não. Ele vai até a beirada assim na janela. Joga fã. Eu pensei que ia fazer assim, velho. Né? Da terra volta. Tenebra. Eu vou mudar um pouco a sua paisagem aqui. Ele toca na pedra, se concentra. E aí vocês veem que Calmir, o deus da justiça, ele começa a arriar. Começa a enfraquecer. Como se Calmir fosse desmaiar. Eu dou uma parada ali. Vai segurando ele, ele vai fraquejando. A pedra começa a brilhar, começa a tremer, começa a vibrar, tá? E aí vocês veem lá na linha do horizonte, começa a surgir uma montanha. Uma montanha começa a nascer. E surge um pico tão grande quanto a estátua de Valkyrie. A estátua de Valkyrie é pequenininha, tão grande quanto o Everest. Surge uma montanha de 8 km de altura. Calmir, ele se apoia, quem tava segurando ele? Eu. Se apoia na Kaline. Ele volta meio atordoado, ele fala: é o que eu suspeitava. É do lado do vazio também? Temos uma esperança. Dá um tônico, dá aquele tônico pra ele, ô Claire. Ah, esse funciona assim muito aqui, ó. Ó, ó, Tó. Esse é muito bom, Calmir, você vai melhorar rapidinho. Obrigado. Ele toma, devolve o frasco. Eu se não resolver, tem. Cocaína. Essa é a conta. Ele não usou drogas, então fez efeito. Menino do bem. É bom. Imagina o Nimbi cheirado. Putz. É o que eu suspeitava. O que eu temia. Mas isso nos dá uma esperança. Diga, como. Não foram nada vazio que criaram o universo. O quê? A criação anterior a eles. Essas pedras são anteriores a eles. Essas pedras são o que dão forma à realidade. E é por isso que estão pegando elas. Existe aqui uma para a terra, uma para o ar. Se ele estava de posse de uma que regia o fogo. Agora faz sentido. No Yu eles resgataram vida e tempo. Todos os elementos que compõem a realidade estão representados nessas runas. Faz sentido. Ou seja, então nada e o vazio, se eles têm essas pedras agora, eles têm o poder agora para destruir tudo. Na verdade, pelo contrário, moço. Eles querem reconstruir tudo. Ah, reconstruir. Usando a matéria-prima. Sim. Falta água. Pô, mas que isso? Falta muita coisa. E se vocês conseguirem destruir essa pedra? Vocês conseguirem observar ele? Acho difícil. Se isso foi criado antes, o nada e o vazio é algo primordial. Mais do que isso. Olha, até 3 horas atrás nem sabia que existia a calha da Nok. Então assim. Eu sou pode ser. Parabéns. Inspiração. Mas tipo, pode ser possível agora pra gente, mas pode ser que não seja possível destruir as pedras. E se destruir a pedra da vida? E se a gente terminar de acabar com o mundo? Por quê? Por quê? Você não pergunta? A gente tá aqui justamente pra tentar impedir. Então por que você quer acabar com o mundo? Eu não disse que eu quero acabar, eu disse, e se a gente terminar de acabar? Porque a gente ainda tem um tempo, a gente ainda tá. Mas tá ponderando, a gente mas tá tentando resolver. Mas top. Se a gente apressar isso? Entenda comigo, se a gente não fizer nada, vai acabar. Eles vão, vai Leo, acabar a gente tudo. Já tá fazendo, Leo. Se a gente fizer alguma coisa que não era pode ser que a gente acabe mais rápido, pode ser, mas existe a chance de a gente conseguir parar. Com certeza. Então a gente tem que apostar na única esperança que a gente tem. Quer fazer alguma coisa. Sim, agora. A gente tá aqui justamente pra isso. Quer dizer, não só a gente, outros também vieram pra tentar nos ajudar. Que bom, porque tem muita coisa pra achar. Eu quero tentar usar. Quero tentar criar uma montanha também. Não, ah, vai. É só um degrauzinho, vai devagarzinho. Vamos lá. Salvaguarda de Constituição. Eu olho assim. E Nana, dá licença só um minuto. Eu quero tentar fazer o que o Calmir fez. Se um dia eu quiser fazer parte do panteão, ou se alguém é importante em Arton, eu preciso aprender de logo cedo. O que tem que fazer? Salvaguarda de Constituição. Salvaguarda. Um teste de resistência de Constituição. É a transmissão social. É a transmissão. Eu vou tentar um negócio também. Sério? É. Nossa. E junto, salvaguarda tudo junto. É. Nossa, um teste de resistência era mais fácil, mais bonito, né? Seria bom. Mais bonito, mas 30. O termo mais correto seria salvaguarda mesmo, a tradução. Bosta. 30. 30. Valeu. Acho que faltam 50. Ah, não, pera, eu quero criar o que eu consigo. Tipo, não vou criar uma montanha do tamanho dele, olha, eu quero criar uma montanha. Certo. Um morrinho, um cupinzeiro, sei lá. Cupinzeiro! Cupinzeiro! E aí eu vou aqui no tamanho do ar mesmo. Sei lá, velho. Toff, você vai até a janela e começa a surgir uma montanha. Isso vai esvaindo suas forças, esvaindo seus 5 níveis de exaustão e você desmaia. Isso é perigoso. Claro que eu fui. Você pode acabar criando alguma coisa desconhecida. Com a pedrinha, vou tentar fazer aqui de Google com o ventinho, sabe? O vento, só. Só em volta de mim, sem uma... Nada grande, só... Ok, consegue fazer ventinho. De boa. Um pouquinho mais forte agora. Faz. Agora, tipo, o dobro do que o meu arco faz. Faz. Turbina de avião agora. Turbina de avião. Que tamanho que é a pedra? Cascalho, assim. Coloquei por baixo aqui da manopla e tentei fazer de novo. Sentar na mão. Faz. Isso é útil. É very útil. Isso é útil. Se ela tem tatuado, você consegue usar sentar na mão. Uhum. Exato. Uma menininha vai até a Toff. Tá desmaiada no chão. Faz isso na cabeça dela. Acorda, vamos. Toff, você acorda, tá inteiraça. Teve um descanso longo de 100 anos. Porra! Recuperou tudo que você poderia querer recuperar. Tudo bem, envelheço. Mas aí eu acho que o paladino só na pior, então, né? Porque ele só pegou uma prótese, né? Não recuperou o braço. Você pediu pra Deus errada. É, exato. Nossa, muito obrigado. O poder dessa pedra realmente é muito forte. Assim que eu abrir fraquejou, obviamente eu não teria a mesma sorte. Mas eu criei uma montanha. Isso me motiva. A saber que eu tenho um poder tão grande e posso ajudar a salvar o mundo. Ok, então. Essas pedras podem criar um mundo. Prioridadezinha aqui, então, gente. Vamos se criássemos um mundo. Não. Deixa os itens partir. Prioridadezinha, vou achar água e se eles. Pra salvar todo mundo que tá aqui. As pedras podem criar um mundo. A partir do nada. E se a gente tentar criar do nada, no vazio? A partir do vazio. A gente pode fazer igual no Rick and Morty. A gente pode ir um tornado vazio assim. Exatamente. A gente pode se tornar nos humanos. Nós vamos tornar. Não, a gente vai transformar eles em coisas. Eles não vão ser mais nada vazio. Exato. Deixar de ser. Vamos transformar eles em mortais. Mas a gente precisa de outras pedras, então. Com essas pedras podemos transformar o nada vazio em existência. Tão ótimo. E eles deixarão de ser nada vazio. Então, exato. Ó, fogo tava com a existência estará salva. Se ele tem resistência. Aquelas máquinas que chegarem aqui. Nossa, tem mais um item, gente, ó, vamos lá então. Assim ele tava com a pedra do fogo, vamos achar a pedra da água. O lado vazio já tá com a pedra da vida e do tempo. Mas a gente não sabe onde ele tá, Gabriel. Não, já tá, não sei, mas ele sabe onde que ela pode ter ido. Ponderando que é matei. Não. Gente, vamos lá. Teste ele. Fogo. Teste ele, que era nossa parceira, teste ele agora que é um pouquinho mais má. Um pouquinho mais Mais agora entendi. Tá com duas pedras. Isso. A Siri antes dela tá com a pedra do fogo. A bolsa Siri tá com a pedra do fogo. Eu acho que achar essa bolsa virou um pouquinho prioridade. Tem que esperar o Theo sair daquele negócio. Ele tá brincando com os bichinhos da Siri. O Theo entrou no plano da Siri? Do plano do Theo? Não, tava esperando o plano. Ok. Entra logo. Eu já tô jogando justo aqui. Mexe a tatuagem aí. Mexe a tatuagem aí. Vai entrar? Abriu, entrou no plano. Os bichinhos todos tristes lá. O que você faz? Alguém viu uma bolsa? Como que era o nome do Tarrasque? Jasmine. Jasmine? Jasmine. Jasmine tá deitada de barriga pra cima, dormindo com a pança cheia. Com atrás dela, na paisagem, você vê uma árvore que outrora florescia, uma árvore de cristal azul, uma roseira congelada, morta. O mundo dela tá morrendo ou... Jasmine comeu a filactéria da ceia. Jasmine comeu o mundo dela. Nossa, só a alma dela. A alma. Nossa. E a gente sabe disso que já inventou o Lich. Se ele era uma Lich. A alma dela estava numa filactéria, estava na rosa. Nossa, esqueci o nome. A Urantia disse pra Ciere plantar. Se ele plantar a alma dela naquele lugar, que ela floresceria. Ela plantou a rosa e virou uma árvore. Como Lich, toda vez que ela morresse, enquanto a filactéria ainda existisse, ela ganharia um corpo novo depois de algum tempo. A menos que a filactéria fosse destruída. E vocês lembram que a série falou, Jasmine, coma. E gente, se matou depois disso. Jasmine comeu a filactéria dela, comeu a alma dela. A série não era burra, gente. Ela sabia que o plano dela podia dar errado. Ela não foi pro centro dela, então ela não queria dar mais força pro Garland. Então ela deixou em algum lugar seguro. Onde que ela pode considerar seguro? Só o plano. Tá. Eu sei onde pode estar. Jasmine, você comeu uma pedra? A gente não vai voltar pra ter a torre de novo, E se Jasmine é a Ciri? A pedrinha. Você comeu a pedrinha? Você sabe? Aponta pra árvore. E ela fala pra você, eu comi a árvore. Se ele que mandou. Eu entendo? Sim. Ela fala. O bicho fala? Não, você entende o idioma dela. Você entende o idioma dela. Todo mundo, todos vocês veem o Tarrasque grunhindo pro Theo e o Theo conversando com o Tarrasque entendendo o que ele tá dizendo. Ela deixou alguma tarefa pra você aqui? Comi a árvore. Só? Tava gostosa. Tava gostosa, né? Gente. Parecia água salgada. Era um biscoitão de sal. Esse Tarrasque fala a nossa língua. Não fala não. Não fala não. Não? Nossa, eu falo Iradan. Um imenso dragão. Eu falo... chega, feito de cristal, chega até você e fala. Telepaticamente pra você. Ela não fala a sua língua. Você é que agora fala a língua dela. Você é o novo guardião deste mundo. Foi o último desejo desse ele. Será que ela não deixou apenas os lugares, mas os poderes dela? Olha que folgar. Só pra dar um jabarrizinho aqui, ó. Não, então a Jasmine comeu a alma que tem nos meus poderes. Vale vazio? Só 25 mil. Você é um patrono novo. Agora eu sou um clérigo e druido. Lá de bruxo. Ela deixou a você a guarda deste mundo e todas as criaturas aqui nele. Também você... deixou as coisas dela pra você guardar. Estão todas ali naquela árvore. E aí você vê uma mochila. Era isso que estava procurando. Como que é o nome do dragãozão? Ah, eu não. Cadê trouxe seu caderninho? Ah, ele tem um nome, mas eu esqueci de trazer o caderno. Todos os bichos. Ela fez um caderninho com todos os bichos. Sim, há 25 páginas. E eu sou você, eu vou colocar mais uns 200 bichos aí dentro. Obrigado. Tá todos. Bom, achei as coisas dela, vamos ver se tem. Vixe, Maria! Ah, você achou tudo? Tá? Será que tem um certo diário aí? Vou te ajudar a procurar. É, vou entrar lá antes também, de abrir, tá? Vamos ver se não tem nenhuma magia. Você vê a mochila numa árvore, tá? E ao lado da mochila ali. Fala a roupa ali. E ao lado da mochila, Theon, você conta. Existem 15 itens majestosos. A maioria deles feitos de jade. É de Deus. É de Deus. É, mais ou menos. É a trilha da novela 10 Mandamentos. Existem 15 itens ali, inclusive o espelho. Nossa, ela roubou tudo. Ô, Rain. Eu acho. Tim. Eu acho que seu posto foi estupado. Eu acho que você não devia ser mais esse deus aí, não. Roubaram o posto do deus dos ladrões? Roubaram. How convenient. Mas ele roubou tão bem, que ninguém sabe onde colocar o título. Ninguém sabe onde tá o título aí, entendeu? Então, você vai reconhecendo um por um dos 15 dos 20 itens. Dos deuses que estão ali. Quais estão faltando? 14 e 2 terços. 2 do Garlic. Posso falar, amor? É que são muitos itens. Como é que for descrever? Você não sabe todos que estão faltando. 2 do Garlic, 1 do Orion. Eu só não sei um. O de Lena. E só um que eu não sei. O de Asgard. Pera, gente. Será que você consegue? São 20 itens. Tem 15. Tem é os 5 que estão faltando que não tem. Não, então. Eu só sei 4 que estão faltando. Um eu não sei. É só um faltando... Colher. Então, eu ia descrever pra vocês cada um dos itens pra vocês lembrarem, mas... É o livro de três. É que eu acho que é que eu sei todos. É porque eu falei, tem dois pro vocês Garlic. Vocês querem que eu cada um deles? Não, ou só os que faltam? Ah não, e tem a Tiara que tá com ele. A Tiara já tá comigo. Com vocês. Não, você só roubou de mim, Tiara. A Tiara tava comigo. Tá, guardadinha. É, não, tá certo. Eu tinha esquecido a Tiara, então... É, são 14. São 14. A Tiara eu deixei com você. É. Ou será que não? Estão faltando lá a colher de Nimbe, o bracelete de Mará, o medalhão de Valcária, o estandarte de Kim, o báculo de Lena e a tiara de de Tilian que o Grial guardou. Agora, 6 itens estão faltando. Poucas coisas pra gente ter que achar. Nossa, de nada. É só 3, né? Na verdade, só 2. É. Se ele guardava isso, tem 3. Coisa. A pedra d'água. Não. Se a gente soubesse. Dragão falando pedra. Pra você. Ela trouxe pra cá algumas horas atrás. Como ela conseguiu pegar todos esses itens? Eu não sei. O livro tá lendo bem dele? Mas ela simplesmente fez com que eles aparecessem do nada. O livro tá também. Cadê a caneta? Vamos escrever esse livro. Foda-se paradoxo, não. Foda-se trombeta. Primeiro você vai usar o espelho, vai procurar o Bacon e o estandarte. Tô aqui o Bacon e o estandarte. Não. Pega o livro e escreve, tô aqui, caralho. Ai, vai dar paradoxo. Você sabe o que é anestesia? Mas então procura aí, o que ela escreveu pra ganhar os poderes, que aí você escreve de novo. Eu não escrevi nem fudendo. Não tô escrevendo pra pegar os poderes, eu tô assim. Apareceu na frente do Griel, o báculo de Leandro. Isso, e se tiver com o Garnet? Ai, vai dar paradoxo. Não, vai aparecer o Garnet na sua frente. Se tiver com o Garnet, o Garnet não vem junto. Você vai fazer o desejo, quanto menos você fala, mais merda dá. Mas foi meu. É tipo Death Note, né? Ai, ai. E aí, então, o que você faz? Faz comigo? O nosso medo de escrever era justamente para criar paradoxo. Esse medo não existe mais, gente. Mas agora é a gente já tá no acontece fim. Acontece com o meu paradoxo agora. Exato. Eu olho o espelho, pego o espelho. Onde estão as pedras? E se apagar algumas páginas? Aí mostra, isso aqui é uma mentista, isso aqui é vulcânica. Tá pensando nas pedras sônicas. É, eu tô brincando, então. Mostra a do vento com o Grial, a da terra com a Toff, a do fogo dentro da mochila. Mostra a da vida e a do tempo com a Ciere. Com o bichinho do mal. Hã? Com o bichinho do mal. Com o bichinho do mal. E aí você vê a Ciere daquele jeito de novo. E você vê todas as outras pedras, cada uma no seu local. Depois eu te passo a relação completa, porque são várias. É. Você só viu o Grial fazendo assim, né? Você localiza todas as pedras. Bom, falta só da água pra gente achar, né? Todo mundo. Não, ele acabou de falar que tem mais umas, pelo menos umas 10. Caralho. Tem bastante tempo, existe muita coisa que acompanha a realidade. Tem cada um dos átomozinhos. Cada um dos átomozinhos, inclusive aqueles que estão por ser descobertos. É, os casos nobres, isso aí é difícil de achar. Então vamos pegar as pedras antes que a Ciri pegue? Bom, mas. Algumas dessas pedras não estão em Arthur. É isso que eu suspeitava. Estão espalhadas pelo universo. Dragon Ball GT? A Ciri então se tornou uma pessoa perigosa. Como é que é? Aquela pedra do espaço. Como é que é? Ela veio junto com aquela pedra do espaço. Caiu lá. Pode ser. Que ninguém sabe como surgiu. Aquela também dentro da fortaleza de Menoli. A Ciri é um perigo pra gente. Atrás dos itens mesmo. A nossa opção mais fácil. O que vocês acham? Primeiro eu quero saber o que, que esses dois itens fazem, os outros que faltam. A gente sabe. É. Em onde sabe? O que o estandarte e o Bacon fazem? Ah, o estandarte e o Bacon. É, porque vai que, né? Se for muito perigoso. O estandarte, se não me engano, você sabe a melhor maneira. Deixa eu perguntar uma coisa. Théo, você entrou sozinho ou você chamou a galera com você nesse. Deixa eu ver. Nesse item, ok. Ele até falou, gente, vocês estão ouvindo aqui o Task falando? É. É uma coisa que a gente não vê todo dia. Eu fui, com certeza. Se não me engano, o estandarte ele faz com que você saiba a melhor maneira de derrotar o seu inimigo. A chama imperecível. Este báculo dourado possui em uma das pontas uma chama que nunca se extingue. É a chama da vida. Qualquer coisa tocada pela chama da vida, pela chama, cria vida instantaneamente. Uma mulher fica grávida, uma terra árida se transforma em uma floresta em apenas um segundo. Um cadáver se transforma em um piscar de olhos num posto de fertilidade, decompondo-se e gerando nutrientes para o surgimento de bactérias, plantas e outras formas de vida. Apesar de Lena ser extremamente pacífica e este presente não ser considerado uma arma, quando combinado com outros itens ele pode ser perigoso. Viajar ao passado até o momento da criação de Arcton e usá-lo no planeta antes que o nadir vazio tocasse poderia criar um paradoxo tão grande a ponto de quebrar um dos seus. Foda-se. Não foi nem o nada, mas. Leu o standard certinho. O standard. Mas eu acho que é só isso que eu falei mesmo. Eu não sei se dá mais alguma coisa. O que você falou? O que ele sabe pro standard? Ele mostra a melhor maneira de você derrotar o seu inimigo. Derrota o Bastianet aí, não vem. Como derrotar o Vazio? Interessante. Ah, eu tinha pensado nisso, então sou inteligente mesmo. O estandarte das infinitas batalhas. É uma simples haste de metal, cor de bronze, em cuja extremidade há uma flâmula desgastada de cor vermelho sangue. Qualquer criatura que ver ou simplesmente se aproximar da bandeira automaticamente entrará num estado de fúria, desejando batalhar contra o portador do estandarte ou contra quem ele desejar. O usuário também pode impor o desejo de luta apenas mentalizando um alvo, e este automaticamente se lançará ao combate contra quem for ordenado. Paralelamente a isto, o estandarte tem o poder de se transformar em qualquer arma desejada, e ao confrontar um inimigo, sempre se transforma na arma mais adequada para derrotá-lo com apenas um golpe. Não é tão útil quanto eu. Ok. Quer ler no livro, saber se tem os relatos da série puxando os itens? Quero saber por que ela não conseguiu puxar esses dois. Porque o mestre disse que você não consegue. Só que você está ajudando ele, tá vendo? Caramba, o livro escreveria isso com essa. Não sei, se você tem um relato, tipo, fui tentar buscar o item, mas não sei, deu errado. Deu uma dor de cabeça, sei lá. O negócio só sabe contar um, dois, muitos. Tá certo. Dá um ponto heróico, Bredão. Ponto heróico? Dá um ponto heróico, Bredão. Dá cinco de exaustão, tem um moleque que cura exaustão. É assim, não é? Porra. Muito obrigado. Muito obrigado. Mesmo. Não funciona. Tá. No livro tá escrito que a Sierra busca a localização de cada um dos itens e começa a puxá-los para si. Ela não consegue trazer os itens que ela não sabe onde eles estão, porque eles estão fora do ciclo normal do tempo e espaço. Esses ela não consegue puxar para si. E ela voluntariamente não puxa para si o báculo de Lena, porque ela teme matar uma das maiores e mais antigas formas de vida de Arkham, a lendária árvore Linantas Shaed, capital do reino de Pontismandia, sob a qual o báculo repousa. Ah, a árvore de vida fazia mal. Essa é a suspeita da Sierra. Então por isso que eu não puxo ela. Esse foi intencional, não puxar. E o outro porque tá fora do plano do espaço. Fora do plano do tempo e espaço. Fora do fluxo normal do tempo e espaço. É, mas ele tem dois, né? E a tiara do Griel, e o medalhão de Valcária. E o estandarte de Kim. Também. Esses três estão fora os itens com o livro. Hã? A gente destruiu os livros com os itens com o livro. Não destrói? Não dá pra destruir. Caramba, rápido, é que usar os itens pra fazer coisas funcionarem. Lembra que tentou destruir um item usando o outro e deu merda. É que eu achei que deu três itens. É. Paradoxo, não que. Não, não porque não dá, os itens não interferem. Deu o paradoxo e não conseguiu fazer. É que agora não vai conseguir fazer e não vai ter paradoxo. Posso, o paradoxo posso, vai ter, mas não vai ter consequências tão graves. Jeff, por curiosidade, eu abri o livro ali na página onde tá, tipo, o Griel abre o livro. Tô segurando a mão na pedra na mão. O que pareceu escrito no livro? Nossa, vai aparecer um monte de coisa no livro escrevendo. É, sim, mas tô procurando a fala. A linha é eu, sabe? O Griel pegou o livro, o Griel está segurando na sua mão direita. O Griel estava segurando o livro na mão direita, mestre arsenal liberta seu Kishin e tenta fazer funcionar para derrotar um Tarrasque que está diante da sua fortaleza. O Griel puxou. E vai descrevendo tudo. Tem que ser rápido, né? Procura o Griel. Vai aparecendo um monte de coisa. Vou procurando rápido como que o livro se refere à pedra. Que pedra? Do vento. Do vento. Conhece a existência dela, não sei assim, mais simples pedra. É, como vai estar? Tipo, a pedra da origem da vida do vento. Então é mais fácil você ir na parte que a gente encontrou elas, né? A pedra rúnica do vento. Griel guarda a pedra rúnica. Griel mostra a pedra rúnica. Griel guarda a pedra rúnica. Vai mostrando isso. É chamado só de pedra rúnica do vento. Pedra rúnica do vento. Então, genérico. Genérico, a gente não conseguiria apagar a Garlith da existência? Esse Calmir não conseguiria banir ele? Não. Ele acabou de comer o cu do Calmir e, ou no plano do Calmir? Já foi apagado ele. Ele mesmo. Ele mesmo, sim, apagou do livro. Mas ele é intitulado por outro nome agora? Não. Ele meio que se tirou do fluxo da existência também. Ele não é mais coberto pelo nome. Mas de qualquer forma, o nome cria forma. Caramba! Dá pra gente derrotar ela. Gente, fácil. Vamos colocar ele de volta no tempo e espaço. Como que você coloca algo que está fora dentro? Com a pedra do espaço, do tempo. Você está fora do tempo? Vamos colocar ele de volta no tempo. Com a pedra do tempo. Vai lá pegar. Eu não quero enfrentar ela de novo. Então, mas temos um caminho. Se a gente derrotar assim, ele malvado, derrotar o Nado Brasil e conseguir essas outras duas pedras, o Garland vai ser fácil. Eu tiraria o bracelete dele, né? Também é mais fácil. Também. Mas como você tira o bracelete dele? Ah, força contra força, é nada. Então, só que está tá... Amigável, vamos se tornar amigáveis aí, ele fala, abraço aqui, Olha, não tá combinando. Que amigo é esse que rouba o outro, né? Não tá combinando esse bracelete com essa sua túnica. Vamos trocar o bracelete com essa túnica que vai ficar muito. Eu acho que o Theon ainda não moldou o plano ali com as características dele. Vocês estão ali dentro, ele tá com assim, muita aparência de ser ele ali. Vocês estão pegando por osmose o jeito dela. Então vamos dizer o seguinte: amigo que rouba. Vocês querem atrás dos dois itens que estão faltando ou das pedras? As pedras meio que possível pegar. Por quê? São muitas e espalhadas por todo o universo. Mas os lados do vazio estão pegando. Menos falta, vai faltar três. As pedras é mais fácil de recuperar tudo. Eu não tenho bem hoje? Então, nós poderíamos ir buscar. Ou nós poderíamos mandar alguns dos nossos para buscar essas pedras em outros locais? Sim. Usaremos os navios Spelljammers para recuperarem o máximo possível de pedras que estiverem fora de Arton. Você pode dar a localização? É. Theon Lidia e Clarice de Calmir. Daqui é ali. Mas tem que falar assim. Tem que falar assim. Não pode. Vai, Theon Lidia e Clarice de Calmir. Esses são os meus nomes. Talvez até perdeu o seu nome. Olha pra cá. Calma, poderia passar a localização das que estão fora de Ayrton pra eles? Sim. Eles. Não, é verdade, vocês estavam fora de Ayrton, né? Sim. Eles são de fora. Não, nós somos daqui. Meus filhos, ele aponta pros outros elfos. Somos daqui. Eles viajaram pelo multiverso. Sim. Em busca de conhecimento. Bom. Passar a localização. Ajam com os que você morrer com as pedras. Eu sei. Vamos deixar eles encaminhados com as pedras e nós com os itens. Vocês não se preocupe. As pedras conhecem onde pega, né? Tem alguma merda? Tem alguma merda. Tem. Provavelmente a água. Acho a que pedra da água está em Arton. É, as quatro vieram junto. Mas como está em Arton? Como está a situação lá embaixo? Esse é o problema também. Tá rasque. Continua sendo um problema. Tá melhor do que vai ficar. É mesmo, ninguém... Tarrasques e Tormenta. É, nenhum de vocês, 22, foi fechar o portal da sua cidade, Valkyria. É verdade, vocês poderiam dar um jeito nisso, né? Certo. Podem dar um jeito nisso. Os 22 também estão no plano do Theon? Os 22? Não, se eles quiserem entrar... Ok, tá aquela putaria generalizada. Imagina que... Todo mundo entrou no plano do Theon. Abriu um plano dentro de outro plano, acho que vocês deveriam ser desintegrados, mas tudo bem. Ah, não tem mais paradoxo. Tá todo mundo ali dentro. Não tem. E aí o Calmir fala assim: vamos fechar os portais, vamos trabalhar nisso. Impedir o avanço de Gardaf o máximo que conseguirmos. Agora não há mais porquê os deuses não interferirem no mundo. Não há mais sinos a serem quebrados. A frase do jogo de hoje é: não tem paradoxo. O paradoxo não nos assusta mais. E vocês estão livres pela primeira vez. Sim. Como vocês se sentem? Vocês podem sair dos seus conceitos. Cuidado, pode nascer um novo deus disso. Com medo. Viva! Em paz. Engraçado, né? Essa foi a volta? Não, foi. Foi Mará. Em paz. Foi Mará, em paz. Nimbi, como tá de fazer xixi? Valkyrie é literalmente solta. Valkyrie é livre. Os deuses voltaram a Arthur. Será algo interessante de se ver. E aí, então, você vê um dos seus protegidos, o Kip, ele chega perto de você. Agora você entende ele. Ele é só fanho. Na verdade, ele não fala outra língua. Ele não fala outra língua, ele é fanho. Foi fanho. E aí você olha, os bichos, eles estão todos flutuando. E é o Kip. Segurando em você. Ele começa a flutuar também. E aí, de repente, você começa a flutuar. Todos vocês começam a flutuar. Eu floto. Tem uma pedra da gravidade? Vamos dar a gravidade? Eu tenho, a minha. Eu não posso sair de contato com o chão. Você sai de contato com o chão. Caralho! Você sai do contato com o solo. Existe a pedra ruim pela gravidade? E aí, Calmir, ele olha, ele se assusta. Droga! Eles estão agindo! Estão desfazendo a gravidade! Depressa! Os itens! Precisamos deles! Tem 14 aqui. Vai ter que bastar. 14 e 2. Peraí, peraí. Tá aqui, Thiago. Fui buscar, né? 15 e 2 terços. Fui buscar. É, peraí, a gente encontrou. Não, o 15 e 10. É, um tá com o Lázaro, tá com ele. É, mas tentou. Tá fora do fluxo do tempo e do espaço. Os três. Então entrou no plano. Tiara. No plano tá a mochila da Ciere. E 14 dos itens. E o Celerin leu no livro que se ele não pegou a colher, porque tá com Garlef, o bracelete de Mará, porque tá com Garlef, não pegou o medalhão de Valkyrie, nem o estandarte de King, porque eles estão fora do tempo e do espaço, e não pegou o báculo de a tiara, o Grial guardou também fora do fluxo normal do tempo e do espaço, não pegou o báculo da Lena, porque ele tá debaixo da árvore que é a capital de Pondsmandia. A árvore que é gigantesca, que é um palácio, que é uma cidade, aquela árvore. Né? Com medo de que o báculo seja o que devida à árvore. Com medo não é o que dá pode negociar sua alma. É que teoricamente tudo que ela toca já ganha vida, então. É o báculo da vida. Pode ser que ele só esteja guardado ali. Mas por precaução ela tem que pegar. É que senão é meio inútil, né? Desencostou, a coisa morre, né? O resto dos itens ela reuniu tudo ali. Opa, todos ali, menos estes. Então, estes. É inútil, né? E o espelho. E o espelho tá também. Catei de comer, fio. Vou virar Heinen. Roubei um deus, eu fico preocupado. E tá dele. Lá do lado a cueca de Rain. Só pra zoar. Que é do Homem-Aranha. Quem é esse? Vocês começam a flutuar. É, os deuses, eles pegam os itens rapidamente, fazem um círculo, começam a se concentrar. Os deuses que estão sobrando ali, os dois deuses, Rain e Megalok, eles se juntam, começam a utilizar o poder deles também. E vocês vão vendo, formam um círculo de luz. Onde estão os deuses reunidos com os 14, com os 15 itens agora, certo? E vocês veem os deuses ficando com aquele ar de cansado, aquela expressão de exaustão, e pouco a pouco vocês vão todos retornando ao solo. E a gravidade se estabelece de novo. Como eu vim falar pra vocês, depressa, importante recuperarem os outros itens. Seria quando a gente começa. Também não sei, só pode ter espaço. Bom. Talvez alguém saiba. O quê? Nossa amiga em comum. Espalho. Sabe o quê? Ah, por favor, podemos usar o espelho? A Lene me chamou até pra você falar comigo, dar uma voz de graça, pra tá tomar um banho. Eu acho que tem que dividir. Tá, ok. Tá, a gente já começou. Porque assim, já sabe qual é necessário aqui. A gente vai... Tipo, alguns ibos estão usando, descobrir onde tá os itens. Por que você os quer? Outros espelhos parece que já sabem onde tá, entendeu? Tá. Ô senhor, você falou em voz alta por que a Ciere não pegou as paradas ou não? Não. Tá. Pra gente conseguir achar a pedra que tem aqui, acho que vai ser necessário. E os itens que faltam. Bem, o espelho serve isso. É aquele que vai precisar aqui. Deixarei o espelho com vocês então. E eu não quero isso daí. Eu me isento disso. Eu fico. Mas qualquer coisa estranha que vocês notarem na realidade. Entre em contato conosco imediatamente. Tudo a partir de agora vai ser estranho. Eu me refiro a coisas realmente estranhas, como a gravidade falhando. Ok. Se não agíssemos rápido. É a gravidade. a existência iria se desfacelar. Fiquem atentos. Bem, nós desceremos a Arton. Iremos desfazer os estragos causados pelo Garlic. A gente acha que vai ter que acompanhar, né? Pra achar as pedras no Arton. Deixaremos ao... sob a responsabilidade de vocês encontrar os itens e as pedras, então. Como faremos a infantaria? Linha de frente. Bem, a infantaria ficará por conta de Kim. E Kim Machado Mole. É! Deixa comigo, a infantaria, por minha conta. Deixa eu ficar aqui. Cadê eu tô fazendo aqui em cima? Esse é meu. Não, mas foi. É, não, é. É... Ah, não, tá. Ah. Tá na mochila. Não, porque eu comentei do livro e. A runa de fogo também tá na mochila. Ah, a runa do fogo também tá na mochila da Ciel. É, meu caderno também tá, se vocês quiserem. Todos os itens dela, aliás. Ela só foi com o Ciro lá enfrentar o Garlic. Eu só fui com uma roupa bonita. Me troquei. Pra ficar legal. Você tava com o Rob ou não? Com o Rob sim, porque eu precisava pra fazer a magia. Ah. Menos um. Bom, então vamos voltar até a Arton então. E atrás da pedra. Atrás da pedra. Da porta. Da pedra que tem na Arton. Acho que só tem Arton. Não, já falou que tem mais de uma. Não, tem mais de uma no universo. Em Arton tem, tem mais de uma. É, que você vai ver depois. Tem a da água. E tô pensando qual outra que pode ficar. Qual side quest que vai dar? Pensando qual que eu vou pôr ali pra não dar muita merda. A gente pode dividir. Pra não dar muita merda. É. Não, já tá dividido. Os caras vão fora do espaço, a Arton é nossa. Mas... Não, eu tô falando de dividir porque nós temos dois grupos nossos. Ah tá, eu achava que os caras iam com os elfos. É só elfo lá. Os elfos. Então você vai. Não, eu vou ficar. Não, lá só era dano, menos um. Menos um. Fica a Kaline e fica outro Eiradan. Hadesh. Hadesh? Hadesh. Filho da puta. O quê? É de dela. Cadê o Levando? É alguém que eu vi com a Ciel. Não tá. Então. Não, não tá. Vocês largaram ela em Valcária. Separaram dela em Valcária. Vocês chegaram em Valcária, vocês separaram dela e deu toda a merda. Nem sabem pra onde que ela foi. Glória. Ela aparece. Glória, será que você pode parar de chorar um minuto, por favor? Você pode me ouvir? Estou ouvindo. Gostaria que você, se possível, visse se uma amiga nossa está bem. Infelizmente, a deixamos em Valcária, a Levanda. Glória se concentra. Ela sabe quem é. Ela começa. Ela fala. Ela está em segurança, por enquanto. Você poderia está trazê-la? Está junto com os outros elfos. Acho prudente deixá-la lá ou trazê-los aqui? No mundo de Tenebra? Não. Eu digo no seu próprio mundo. Eu disse aqui, eu queria dizer fora de Arton. É, que tal de fora de Arton, em um lugar que eu também pode ter feito para isso? Bom, leva os outros também, né? Nenhum outro lugar tá. Que lugar você está sugerindo, Brian? Você também tem o mesmo poder de ver a mente? Sim. Tocou sua mente e viu. O que ela deu? Ela fortaleceu o Brian, fiz com uma cidade inteira pra colocar o Zelfo. Mas ok. A fortaleza é autossustentável? Eu tava com a tiara da inteligência no passando. Tem painel solar e tudo, tá? Cara. Não, porque se eles não conseguir viver tem lá, é só um refúgio. Não, a porra ali pra passar. É, tem tudo que precisa. Dizem que batatas é a evolução do mundo. É. Porque até tem batata. Ela vira pra você e fala. Me dê a chave. Mano, olha. Na casa dela já tem um tormento. Ah, você vai. Entendi. Eu ia falar que era melhor você ficar aqui fazer o que eu podia levar eles, mas acho que você vai fazer isso de uma vez só. Sim. Ok. Pelo visto você já sabe. Deu a chave, ela desaparece. Ela olha assim. Que isso? Chave? É o espelho. Pega uma flecha. Olha pro Ragnar. Lembra do seu povo. Olha pra você e desaparece. Que flecha é essa? A dela. Dela. A flecha dela. Que era a flecha. Ah, é verdade. Eu acho que não erra nada. Não era pra mexer na minha bolsa. Não, tava fora da bolsa. Os itens já pegaram seus próprios itens. Os itens são bons, Deus. Eles usaram pra parar a gravidade. Pra parar não, pra minha bolsa. Agora eu tô querendo ser. Tá querendo a minha bolsa. Eu falei, tem que personalizar o reino. O que não personalizou, tá todo mundo pegando por osmose. Se é da natureza, já tá personalizado. Tem a árvore, tem o esquilo aqui, tem o esquilo aqui. Tem um cavalo aqui, tem um cavalo aqui. Tá assim mesmo. Os bichos okay. Estão assim, divididos. Não pode andar, né? Não. Mas não, o espelho vai ficar comigo. Porque eu já tinha falado pra comigo. Ok, o espelho fica com você. Você consegue encontrar um óleo com ele? Teoricamente sim. Você poderia fazê-lo? Qualquer um de nós. Você quer fazer isso? Ah, eu já tenho a mente. Eu já tenho a... A imagem dele em mente, o olho. Como que eu uso isso? É só olhar? Pensa no que você quer ver. Desejo. Que eu desejo? Que eu desejo? Tá muita música de filme de série. Você me presta. Eu procuro uma outra coisa que não é o olho. Eu onde, sei. Onde tá a alma da cara. Não é isso. Não é isso. Achou que fosse? Acho que não. Acho que o cara chegou. Não, mas pode ser isso aí que você imaginou mesmo. Pode ser isso aí. Só falar então. Pera lá então. Olha, ele falou que ia chegar depois das 7. Chegou adiantado. Ele espera pra abrir. Fala pra ele, você fica na foto. 3 minutos. 3 minutos. 7 e 1 você entra, cuzão. Fugiu, tá? Trabalho? O que você fez? Saí às 7 agora com os 3 pra 7? Volta às 8. Já sei com quem tá perdendo o tempo. É, com a Hermione, né? Não. Ali é a pedra, depois que a pedra foi destruída. É, tem o pozinho. É só o pozinho da pedra. É, construiu um relógio em volta. Olá. Ah, Marilene. Olá, Marilene. Quem que você achou que eu tava procurando? A gente conta. Ah, conta aí, pô. Meio que dentro. Ah. Tem um bebê de eu nem conheço o cara. Eu vou fazer o quê? Eu vou procurar ele pra quê? Mais metajogo que isso aí... Possível. Beleza, vamos lá. Vamos ver o que... A gente descobriu um negócio muito legal. Sabe os itens? Tá achando quase todos já. É, falta dois. Foi difícil, a gente batalhou. Não foi fácil, mas achou todos os itens. Ele descobriu um negócio gravíssimo. As pedras, que a gente tinha duas, são três. Várias. A gente tinha três. É. São várias e são. Elas são pedras, negócio, a do vento, do fogo, da terra, são anteriores ao nada e vazio. São elas que criaram o mundo. Então, basicamente, com eles, a gente consegue vencer o nada vazio. Porque tá acima do nada vazio as pedras. Não, lembra que eu dei uma pra... O Calmir fez uma montanha também do Malaya, não sei onde é. Pra raposa, e ela tá usando como uma âncora até agora. Eu vou usar a pedra pra não sair do chão, porque eu tenho medo do ar. Eu podia fazer o show não está com vocês, verdade. Podia. Verdade. Acho que a pedra do fogo não tá com vocês, tá com a raposa cinzenta, se não me engano. Você deu do ritual? Eu dei, não, eu dei pra ela, porque pra ela me ensinar a usar, eu tinha que dar uma pra ela. Ah, pensei que você tinha destruído no ritual. Não, tem mais fogo. Você quer com isso? Exato, a pedra do fogo não tá com vocês. Vai mesmo, não, a gente acha. É isso aí. E aí, aquela pessoa lá, essa aí mesmo. E aí? Eu achei. Sério? Cara, quer dizer, a cara não é dela, não é ela, né? Ah, nem balcária. Não. Tá com o Garf? Não, a da Tabata que tá com o Garf. A da Tabata, você falou. Da Tabata tá com o Garf. Era ela que você achou que eu tava procurando? É. Não. Da Tabata tá com o Garf. Você já tinha falado. A você encontra... Que foi pra ela. Você encontra um fragmento da alma... Um fragmento da de alma. Anael, junto com o Garf. Parece a imagem do Garf. É. Da... Aparece um outro fragmento dentro do Thelma. Aparece a imagem do Thelma. Você, no espelho. Essa é a reação da Tom. Ah. aparece um outro fragmento. Porra. Mais um fragmento. Esse outro fragmento tá num lugar inusitado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Você vê, Toph, a casa da Kyra. Você vê dentro da casa da Kyra uma criatura translúcida se movendo. Se movendo, cozinhando um bolo. E tem um fragmento da alma dela dentro dele. E por que ela tá fazendo bolo? Pra quê? Porque ela tá com fome. Golimar, pasta de amendoim. Caralho, os cavalos tá à base de bolo, mano. Nossa, mas isso faz mal pra ele. Golimar. Não, com pasta de amendoim. Agora eu procuro outra pessoa. Se ele. Se ele? Na galera de Siri que eu conheço. Não aquela criatura, a Siri. Tá aqui o cavalinho. Você vê aquela criatura. Agora. No ombro de um celestial gigantesco. Viajando numa velocidade inconcebível pelo espaço. E ela olha pra você e os olhos dela brilham. Eita, olho roxo. Olho roxo. Agora eu procuro a alma dela. A alma dela? É, porque a gente ouviu ela falando come a negocinho, eu sei que aquilo lá é equivalente à bomba do Lich, né? Você vê a alma da barriguinha. Você vê a barriguinha do Tarrasco. Você tá uns dias uma rotina. Você ensinou o Tarrasco a fazer esse tipo de coisa? Não, é. Aquilo, você vê a barriguinha do Tarrasco. Não, eu sei, eu tô dizendo. Tá. Mano, o que é que essas crianças ficam entrando no nosso jogo? Eu também queria saber, né? Sempre tem umas últimas zoadas de criança. Você vê a alma da Ciere, um pedaço na árvore, um pedaço na barriguinha do bichinho. Um pedaço na criatura sombria. Foi fragmentada também. Foi fragmentada também. Exatamente. Bom, pelo menos tem duas partes. Três. Acessível. Não, acessível. A gente concentra falando. A da Kyra é diferente, a Kyra tem uma parte acessível que eu não estrouxo. E as outras duas, uma com Garf. É só o Tarrasque e Kyra com a Garf. Então, duas acessíveis, uma com o Theon. O Theon sugou a alma dela. É, mas o Theon não é a alma, sim, mas é a consciência dela. Não chega a ser a alma. Tudo bem. E por fim, o Orion. Orion? Eu só posso ver ele no espaço e tempo. Eu posso ver em qualquer. Você vê o Orion passando assim. Passando. Tá saltando no tempo. É. Tá se deslocando no tempo e no espaço. Tô na e tua. Aí você vê a Lisbeth. O quê? Você abriu o olho na Lisbeth não tá. A Lisbeth tá. Não, idiota. Você vê a Lisbeth deitada, dormindo, sonhando. Agitada com o sono. Olha o sonho dela. Isso aqui, hein? E aí você vê uma planície. Começar, uma planície no reino de Samburdia. Eu tento. Você reconhece o reino de Samburdia? Porque essa planície, conforme a imagem vai se aproximando, você vê uma cidade próxima ao oceano. E nessa cidade, conforme a imagem vai se aproximando, você vê centenas de pequeninos, centenas de halflings ali. É colorido? Tipo, eu vejo... Tudo colorido. Não, porque eu quero ver o céu. Em 3D. Eu quero ver o céu, porque o céu atual nosso tá se apagando. Então eu sei que ele tá nesse tempo. Se eu vejo que ele tá mais vivo, então ele tá no passado. Isso certo, quer dizer. Ok. O céu resplandece ao seu redor. Tá, então tá no passado. Não. O céu todo escuro. Os pequeninos assustados com aquele céu todo escuro. Então já é um pouquinho mais no futuro, então. E você vê... Acho que é atual. Essa planície, nesse local ali... No reino de Samburdia. Você escolhe, viu, Jim? Escolhe. Se você quer ver o agora, aberto, mano. Eu acho que eu falei errado. Samburdia. É, escolha. Não, depois ele agora, não sei. E no de Hongari. Hongari. Hongari. Do lado. É o cara que tem o colar, tem pra te pegar. Reino de Hongari. Você consegue reconhecer aquela península que forma o reino de Hongari? Vai aproximando muito pequeninos, olhando pro alto assim. E você vê uma planície. E você se recorda dessa planície? A Lisbeth já falou dela pra vocês. De um sonho que ela teve muito tempo atrás. Não lembro. O dia não lembro. Não lembra? Eu posso dar ficha? Pode dar ficha. Não, acho que tá aqui. Eu achava que esse momento não chegaria. Esse sonho ficou atravessando. Nossa, sonho. Cara, faz tempo, hein? Esse sonho. Deixa eu ver se tá aqui ainda. Faz tempo. Faz tempo. Mas até mesmo quando eu posso ver ao vivo. Não, eu queria ver onde ele tá atualmente. Quando você foca num órgão, ele fica passando. Tá, então, ele tá perdido no tempo e no espaço, aparentemente. Ele tá perdido. Eu tô errado. Putz. Tá na toa. A senhora pode me dar uma resposta, por favor? Claro. Ela não nega conhecimento, né? É possível que eu consiga mandar uma mensagem ou chamar a atenção de uma pessoa que está saltando no tempo? Pelo que eu estou vendo aqui, o portador do colar, ele está pulando de época em época, ano em ano, ou dia em dia, não sei. É muito instável. E eu queria... bom, ele provavelmente deve ter percebido que alguma coisa está errada. Então ele já sabe disso e eu queria chamá-lo pra gente explicar a situação e ver se ele pode nos ajudar e deixar o colar conosco. Sim. E, bom, quem é além da senhora pra me dar uma resposta? Asger pode ajudar. Ele pode iluminar o caminho pra esse rapaz. Você poderia fazer isso então, Asger? Pra gente? Metaforicamente ou literalmente? Literalmente. Sim, parei. Dê-me o espelho. Ele é um dos meus escolhidos. Asger capta o espelho, foca no Orion, pega um anel já remontado, aponta o anel no espelho e irradia um raio através do espelho. Tipo o gato e luz. Será que você vê esse sonho que eu tive? Uma luz do céu vai. Holofote, o cara vai morrer, cara. Acho que é o que você escreveu, né? Truman. É? A chuva seguindo. Não, aquilo lá da Urante. O sonho que você escreveu mais de um. Aí tem uma vaca sendo sugada pela luz. Devolve o espelho pra você e diz: ele chegará em poucos momentos. É melhor que vocês partam ao encontro dele. Posso levá-los até lá? Sim, por favor. Antes disso, empresta os espelhos. Ah! Alguém quer fazer uma coisa aqui antes de sair? Não sei o que você vai fazer aqui. Tá sobrando assim. Ah, queria. Não vamos nos separar. Não. O que ele tá fazendo? Já tá olhando no espelho escondidinho. Eu tô olhando, eu tô escondido. Ele ainda está vivo. Tá. Tá com o. Tá com ela? Hã? Tá com ela? Tá o quê? Tá com ela? Com ela o quê? Quem tá vivo deve tá. Você tá com ela? Ah, ok. Certo. Tá com ela. Ok, obrigado. Agora eu vou com vocês. Asger faz um gesto, vocês todos são teletransportados. Lembrei. Vocês estão numa planície. Hã? Você tá olhando o contrário. Mas sim, os dois grupos, na verdade. Agora não pode transportar tudo de uma vez só. Os dois grupos, vocês são teletransportados e vocês aparecem numa planície cercada de colinas. Colinas habitadas por Halflings. E aí vocês veem um clarão no céu, aquele céu escuro, um clarão que se espalha. E aí, do centro da onde surgiu aquele clarão, começa a despencar alguma coisa luminosa, vindo com tudo em direção ao solo e atinge o chão alguns metros. Não, não atinge, não. Faz uma bolsão de ar, faz pra todo amarrar. Bolsão de ar? É. Ok, bolsão de ar ampara a pessoa que tá caindo ali e ela pousa suavemente no chão. É um homem emoldurado numa armadura dourada. Fingente. Que gente, se eu tomo uma grande importância, né? Não lembro. Quem é você? Ele tenta se levantar. É o olho, mano. Que ele tá todo. A gente viu o cuidado dos deuses, né? Ele tá todo ferido, todo machucado, fraco. Ele fala: sou Orion. Vocês têm que detê-lo. Ele traiu o grupo todo. Quem? Legolas. Já pode tirar no colar. As maldições caíram. Tira o colar. Use isso. Contra ele, tira o colar. Explode. Pegadinha. Não sei quem será, mas tem que tentar acabar com ele. Poderia ter sido cuzão com você. E ele tira um outro colar e fala: se precisarem, chame pelo meu amigo. Ele explicará o pulso. E desfalece. Ele morre? Não. Ele desfalece. Desmaia. Eu vou ajudar ele, né? Então, curar ele. Não, a Claire vai fazer isso, gente. Eu não conheço a Claire. Eu conheço o Ora. Tá, a Claire corre até o Ora. O anãozinho corre junto. Ei, o que tá acontecendo, é, rapaz? Cara. Resista, resista. O Camille colocou a visão e falou que ele ia ajudar a gente. E deixa eu ver quem vai ser. Ah, tem que ser o Paladino. Tem que ser o Paladino. Tem que ser o Paladino de Tenebra. Paladino de Tenebra agora. Agora tá seguindo Tenebra agora. Por mim mesmo? Olhem. Olhem a armadura deste homem. Ela é dourada, reluzente, majestosa. Mas vejam na mão dele o que ele traz. Olhem essa arma profana que ele carrega. Ele tá com uma espada inteira negra. Açúcar. A guarda dessa espada são dois escorpiões com os rabos apontados um de frente pro outro, protegendo a mão do usuário. Uma espada negra que emana a maldade dela. Vocês já viram uma espada parecida? Eu conheço das histórias do Leonardo, né? Você sabe que espada é essa? O Tucã tinha uma igual. Não, parece que o Tucã tinha a gêmea. O Tucã tinha uma igual, eu não falei que era ela. Ela é igual. É gêmea, pô. Não, não, que não é igual. O cara. Você descobriu ser camelô, cara. Igual, igual. Uma bola, tá má. É. Ok. Eu não vou mexer nisso, não. Até porque ele tá vivo, né? Eu sou médico. Ele não dropou? Não dropou. Ele tá segurando a espada na mão. Hoje eu curo 40 PV dele. É meu nível, falei. Tá ligado? Ok. Eu curo 40 PV dele. Tá? Certo. A Claire tá lá ajudando, fazendo cura também. Fazendo regeneração, restauração. Só faz uma magia forte de cura aí. A gente não saiu ainda. O gnomo tá lá removendo a armadura do corpo dele. Sim, a gente tá em Arkham, né? Tá roubando. Tá roubando. É o gnomo da... Eu sei ele. Tá removendo a armadura dele. O molequinho ajudando, estão removendo a armadura dele pra deixar ele mais à vontade. Não, não, não, não, não pega na espada. Vocês vão lá tirar aqui e tirar a espada. Não, não vou deixar. Mas. Não! Mas por quê? Quem aqui é melhor pra tirar a espada dele? Ah, você já tá tão ódio, pega você a espada. Tira da mão dele. Quem? Qual é o problema com a espada? Você tá em forma de demônio. Tá, me explica mais. Agora, a última, tipo, causa do meu explicou o que aconteceu na história. Agora explica o que aconteceu comigo. Nesse meio tempo pra chegar aqui. Você virou demônio completo. Sabe pra ver que é ruim? O colar. O colar desintegrou. O colar desintegrou. Mas Nerón não assumiu. Deixa a criança tirar a espada, né? Porque a sua fúria e o seu ódio nesse momento são mais fortes do que o Nerón. Depois do que aconteceu com a Marta. Ah, tá, também me ofereci do que aconteceu comigo. O Murray tá assim, pistola. Tá com pistola. Continue assim, porque na hora que despistolar o Nerón pega de volta. Não tem mais proteção, não. É, Marta, vai, pega. Só. Eu vou ir lá e desamarrar o cinto dele pra tirar. A espada, não, tá na mão dele. Tá na mão? A espada está na mão. Então eu vou bater aqui no coelho pra soltar a espada. Pra metrinha. Ela volta. Você tira a espada e a espada volta pra mão dele. É. Não vai dar, não. E aí você escuta uma voz: não tente me roubar, seu arápio. Não estou roubando. A menos que queira que eu devore sua alma. Tom. Ah, tá. Estou tentando roubar. Ajudar o seu portador. Você está consumindo ele. Sim. Eu disse a ele que eu faria isso um dia. Vai ficar sem dono. Vai ficar solitária, triste, chorando aos cantos. É claro que não. Celerim, pare de falar. O que você está fazendo? Tá falando... Guarda a espada logo. Muitos já me portaram. Volta para a mão dele automático. Vocês têm amigos estranhos. Ora, tá lá sendo curado, né? Falou com espada. E aí ele. Sou Eater. E desmaia de novo. Caralho, 40 PV, velho. Você para. Não, ele tá bem, só tá desmaiado. Não, mas o físico tá. Eu posso ser uma visão? Pode. Por que essa porra, essa armadura dourada? Não era do nada. Ele trocou. Ah, então não, beleza. Não, ele porque a armadura dele não deixava ele fazer isso. Você lembra? Ah, tá. Mas ele trocou. Eu falei, ué. Ele trocou. Lembra que ele abandonou a armadura? Não, não lembro. Ele abandonou. Muito ele tava dando muita merda. Aí. Muito? Rapaz, acorde. Você precisa nos dar informações. Vamos chamar os amigos dele. Sangue? Sangue. Sangue? Já morreu? Faz tempo. Eu acho que ele tá falando em Itamura. Itimissan. Pode ser. Inspiração pra você. Faço isso também. Três, faz sentido. Você também sabe a língua de Itamura? Às vezes, eu uso pra meditar. Eu uso pra meditar. Parte ok. O que vocês fazem? Tá, pode ainda estar na mão dele, né? Bom, então, eu já tive umas 3 vezes, 5 segundos, era bom. Pega o putão, o colar daquele. Dois colares, qual colar vocês pegaram? Tá os dois no chão? Não, ele esticou ele, assim, alguém catou na mão dele. Ele deu o outro, mas tipo, a gente não sabe distinguir qualquer qual. Como são... Qual a aparência dele? É a aparência dos dois colares. O primeiro colar que ele entrega... Qual que é o do TP? Qual é o do TP? É um colar de ouro com um pingente em forma de coração alado. Não. Não lembro. Tá. Disso. Esse mesmo. Pego. É o amuleto dos planos. Ah, eu lembrei de uma coisa. Eu lembrei de um sonho. No segundo, é um cristal. Parece como se fosse uma gota de cristal. Lembra assim um pouquinho a lágrima de Valkyria. Tá? Ele entrega pra vocês. Eu posso fazer um perception pra ver se ele tem mais um terceiro colar? É. Caralho, o cara... É primo do Murray? Na verdade, qual que é a sua percepção passiva? 36. Tão espindo ele, você vê um verdade. Colar do Grande Oceano com ele. Não. Qual colar que você o tem? O colar do Grande Oceano, ele... Ah, né? É verdade, ele fica pra dentro. É o dos triângulos, do Power Ranger. É verdade, ele tem um daqueles. Tem. Isso é 4 colar? Caralho, o cara tem verdade. Um par de colar, mano. O cara deve vender bugiganga. Ele fica passando tanto tempo no espaço, o quê? Vendendo bugiganga. Ele é cigano. É. Cheio de miçanga, sei lá. É, ele é tipo um bicheiro. Nossa, eu tenho um colar igual aquele. Você lembra que eu te mostrei aquele colar? Que o Skull me deu junto com o mapa? Não. Eu não te mostrei? Não lembro. Esse aqui, ó. Essa forma. Igualzinho. Aqui. Um colar de uma espécie de uma pedra preta, tá? A Toph tem um triângulozinho. Tem um outro triângulo um pouco maior junto com o Ora. Igualzinho, só que não. Pode vir nesse, tá? É um triângulo retângulo. Eles se encaixam ou. Um se atrai? O outro. E se atrai. Pouquinha coisa, magnetismo. É, um pouquinho. Pouquinha coisa, magnetismo. É um magnetismo bem sutil ali nos dois. Aproximando. Ah, quando você consegue colar, eles vão até grudam. Transa. Não. Já descobriu o que isso faz, ou é? Não, o Skull falou que se a gente precisasse um dia a gente encontrasse os outros, acho que foi isso. Ah, ia ajudar a gente. Mas eu não sei o que é, talvez ele possa nos explicar melhor. São do mesmo tamanho? Não. Um triângulo pequeno e um triângulo maior. Muito grande a diferença? Um é o dobro do outro. Tá, tem um terceiro faltando no meio. Eu não posso dizer se tem um maior ou menor dos dois extremos. Bom, pode ser que não seja faltando um só, mas sim mais 4 ou 3, talvez. Sim, Celerinho. Pelo menos um eu sei que tá faltando. Celerinho. Joga um teste de inteligência. Pra ver se sem falar dos colares ali. Não. Dá uma inspiração, Bert. Legolas tá com quadrado, né? Eu sou... Hã? Legolas tá com quadrado. Não lembro já. Eu lembro. É só teste normal de inteligência? Tem alguma perícia? Você tem matemática? Não. O que mais se aproximaria de matemática aí? Usa. Geometria. Arcana, porque... Arcana. Geometria, mas sim. Ah, não, seria um arcana que é os caras dos estudiosos. Pode ser insight, pode ser arcana. descobrir. Acho que história para representar o conhecimento catedrático do Celerim, né? O conhecimento acadêmico dele. Então, 30 acadêmica arcana. Hã? 30 arcana acadêmica. 30? É. Tá. Você já viu coisa parecida, Celerim? As crianças em Lenorin usavam isso daí. É, as crianças de Lenorin utilizavam isso daí. Tipo, colar de amizade? Não, elas não utilizavam a forma de colar. Utilizavam isso nos estudos. Só que não eram só duas partes, eram sete partes. Caralho. É, são três triângulos, um paralelogramo, um quadrado. Tangrama. É um tangrama. Caralho, é mesmo? Sempre ajudar. Só que o que é essa imagem formada? Todas as figuras juntas formam um quadrado grande. Um quadrado grande? Isso pode formar bilhões de imagens. Não, mas ó, a imagem original é um quadrado. É meio sem graça, né? Aí eu não precisa nem do tangrama. Quadrado? Um, dois. Ah, são dois triângulos enormes, um triângulo médio, dois triângulos pequenos, um paralelogramo e um quadrado. E as crianças em Lenore ficavam utilizando isso para fazer outras figuras. Dava para fazer um cavalo. Dava para fazer um coelho, um esquilo, um cachorro, uma árvore, um peixe. Outro cachorro. Um cachorro pato, um homem, um elfo. Faltam cinco. Faltam cinco partes. E eu não sei o que a gente pode fazer se juntar e montados. Bom, deve ser importante. Se o escudo me deu, tá bom. Poder... Tom. O cara não acordou ainda. As duas partes. Não, ele tá morrendo. Tá morrendo. Os dois. Ah, os dois você deu? Eu sei, mas ele ainda tá inconsciente. O Psoca passou os dois, eu tô com os dois. Ok. Você já passou os dois, tô com os dois. Vai virar bicheira também. Beleza. Beleza. Que esse que... aqui então que é o polar do teletransporte? Isso. Tem a gente entrega pra Deus, né? Sim. E o outro colar que vocês fizeram? Ah, por que a gente deu três colares. Tá com o pingente, tá com o tel. Pingente tá com o tel. Até porque... Parece o seu, Nesbit. Arthur é muito grande. Lembra um pouco. Parece com o meu. O que me faz... É verdade, mano. Você é grande, eu gostei, você é inteligente. Eu sou daqui, Porteza Rara. Você não? É verdade. Sim, Arthur. Claro. É verdade, ele é servo de Volcara. Cara, você vai levar porra, hein? Hum? Shame on you, 125 level aí, o dia tá conseguindo. O que você faz? É, porque no Yu diminui o nosso nível, né? What am I? Não. O Renan. Hein? E você leu o bagulho? Você viu que os pingentes eram tipo um comunicador. Tem uma perna também. Tenta pôr a cúnica. Tenta usar como um walk-talk, tipo, shh, tá ouvindo? Ah, única, eu tenho. Eu tive um contato com o Dark há muito tempo atrás. Vai, e ele tem conhecimento sobre alguma coisa que ele não pôde me falar na hora. Eu não sei em que plano ele tá nesse momento. Tava de tenebra. Não o Dark? Tava preso. Da última vez. Tava preso com os bichinhos. Da última vez os vampiros estavam levando ele pro castelo do Tristeza. Da última vez eu estava lá. É que sim, mas quem trouxe água foi ele. Mas no momento eu não sei onde ele tá. Eu posso tentar contato. Mas da última vez que a gente conversou, ele tinha falado que ele poderia ajudar de alguma forma e que ele precisava falar com todos nós, não somente comigo. Que eu acho que eu não sou o suficiente para fazer alguma coisa. Acho que eu preciso da ajuda de todo mundo. Mas por que você não falou isso pra gente quando estávamos em Sombrio? Porque aquilo foi só um sonho, eu não achei que aquilo fosse real. Mas a maioria das coisas que você falou pra gente aconteceu. Mas eu não tinha conhecimento disso ainda. Bom, você acha que a gente deve voltar pra Sombria pra conversar com ele? Eu acho que a gente deveria tentar contato, pelo menos pra ouvi-lo de algum lugar. E eu não falo chegar até lá, mas entrar em contato. E eu acho que eu consigo fazer isso. Se você... Mas se vocês me ajudarem, eu posso conseguir fazer isso mais rápido. Se você quiser, eu posso tentar chamar a alma dele aqui. Eu posso ser o receptáculo da alma dele aqui em Arca. E vocês conversam com ele. Sim. Ou você faz do seu jeito. Ora, que blasfêmia! Menina, que história é essa de receptáculo? Por que você falou comigo nesse chamar jeito? A alma das pessoas? O que você tá falando comigo nesse isso jeito? É macumba! Mal o quê? Magia do mal? Não, não é. Magia de julgar. Aqui no nosso mundo é diferente. Não se brinca com a alma das pessoas desse jeito. Você realmente gostou desse braço, né? É estranho. Eu tenho percepção com ele. Eu sinto as coisas. Eu tenho percepção. Ele é vivo. Apesar de ser de ouro. Pô, vou falar isso, que aquele me deu uma madeira pro diabo. Em troca de poder. Vou punir o mal. Mas não se preocupe, isso não é algo até comum aqui no nosso mundo. É que assim, talvez no mundo de vocês. Você vê em qualquer esquina. Talvez no mundo de vocês não seja tão comum, porque não existem pessoas que fazem isso. Vocês vivem uma outra era. Eu não sei como que é. Nós deixamos as almas dos mortos descansarem. É isso que nós fazemos. Tá, mas você sabe onde você estava até agora? Na casa daquela moça bonita? Sim, aquilo lá a gente chama de outro plano. É pra lá que algumas pessoas, quando morrem, vão. Você falou com várias pessoas mortas em muito pouco tempo. Vocês estão mortos? Já estivemos, mas agora somos mais vivos do que nunca. Por mim mesmo. Esse mundo é estranho demais. Você é diferente. Você sente um cutucar na sua bunda. Eita! Uma agulha espeta você. Nossa! Tira sangue. Com um óculos gigante assim. Vai tomar uma, velho. É, está vivo mesmo. Vai tomar uma. Vai tomar no teu cu. O gnomo. Você ficou assustado. Né? Tá, deu 28. Acertou. Você deu uma pancadinha. Certa ele? É, pancadinha um cacete, vai apanhar. Pancadinha um cacete, vai apanhar. O nome do caralho. Sofia não gosta de ser cutucada. 666 de dano. Caralho. Tá, deu 25 de dano. Me chamou? Nossa. Jogou ele longe, o molequinho. Ei, moça, não bate nele não. Ele é muito legal. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso? Ele acabou de me espetar na minha particularidade. Na sua presença. E na minha presença. Ele acabou de espetar dentro da sua presença. Bom, mas foi só um frente. Furinho. Furinho, eu vou fazer a cabeça dele. Você não para com isso. Não, não faz não. Ele é bonzinho. Marche, vem cá, vem cá. Maldito ser. Bom, enfim, vamos manter o foco, pessoal. Moça, como você chama mesmo? Claire. Você não sabe esse nome, caralho. Eu sou. É que tá afastando. É teoricamente que tá interpretando é que ele tem que ligar e desligar a chave. Ah, é verdade. Claire. É que foi tão automático. E isso que deu um pouco de lag mental. Eu também menti. É o lag de todo mundo de volta. Eu tô... moça, pelo que eu vi, então você tem poderes curativos. Sim. Você poderia então cuidar do nosso amigo enquanto a gente resolve o que vai fazer com... Claro. Cuidarei dele. Lizard, então por favor. Cuida do Melon também, por favor. Ah, sim. Pessoal, acho que deu um ataque só. Eu vou entrar. Tyrion, traga-o até aqui. Traga-os, eu vou cuidar deles. Ela fica cuidando dos dois. Eu vou entrar em contato com o Darth e eu peço que vocês você encostem no seu meu pai. Colar. É um modiálise? Ele é um gnomo, mano. Ele é curioso, mano. Você enfiou o bagulho no rabo? Não enfiou. Ok. Tenha paciência com o gnomo. Ele vai ser o tabuleiro não, mesmo? Não eu estava aqui. Tabuleiro. Então ele é muito curioso. Ok. Pra algumas que coisas você, de você que consegue contactar o Darth. Apesar de matar o gato. Mas ele é um gnomo. Ele fica meio... Como ele tá? Onde ele tá? Eu escutei algum som? Vê. Ele tá no Reino de Tenebra. Ele tá no palácio. Ele serve ao Lorde Kovarian. Ele tá servindo uma taça de vinho pra ele quando você chama ele. Olha pra trás, você vê um Lorde das Profundezas tomando vinho assim, bem tranquilo, em cima de um trono. Eu vejo. Vê. Eu espero ele terminar. Eu não sei se isso pode causar algum risco a ele. Okay. Eu sei que o que tá morto não pode morrer, mas nesse caso eu não sei o que pode acontecer. O demonião termina de tomar o vinho, bota na taça e depois ele vai embora daqui, garoto. Ele vai em passinhos curtinhos e acelerados. Dark, você está aí? Estou. Reconhece minha voz? Sim. Sim. Tá bom, Ija. Me desculpe pelo tempo sem ter entrado em contato. Tivemos alguns problemas aqui embaixo. Ah, tudo bem. Como você está? Há ruínas. Não só eu, mas toda a existência. É, todos estão comentando aqui que estamos todos correndo perigo. Muito estranho isso. Isso quer dizer que até as almas vão se acabar? Sim. Eu achava que isso ficaria perdido por aí. Não, todos aqui estão com medo. Eu estou com todos aqui. O que você poderia fazer para nos ajudar? E o que você precisa? Você tem conhecimento sobre algo terrível que vem das profundezas do mar? E vem outra coisa. Esquece que ele falou na carta para você, no caso, no sonho, que ele conversou com um cara, uma pessoa que sabe disso. Isso. Sobre o que vai acontecer, uma pessoa que pode ajudar. Ele conversou com uma pessoa, um senhor que ele nunca mais encontrou. Você quer um replay? Eu quero. É porque eu acho que alguma coisa dessa carta aí já aconteceu. Faz muito tempo. Então, eu tinha a impressão de que estava acontecendo, mas eu acho que não era isso. Tem alguma coisa mesmo. Ia acontecer, no caso. Depois nós vamos ver. Mano, essa caixa tá muito feliz. Que é do Minecraft? Não sei, mas olha como ela tá feliz. Olha o sorrisão. Putz! Ok, você tem uma pura. É. Não, eu sei o que que é. Ah, tá. O que que você sabe? Todo mundo em pânico, né? Não, eu pensei em putaria. Mas aí eu fui longe, todo mundo só. Eu também, a primeira coisa que eu fui era Glory Hole. Só que aí depois eu vi, era só que tipo, acabou com a ficar no gelo. Ah, eu nem vi isso ainda, deixa eu ver. Caraca! Não, Rafa, eu não tô com a gente, não. Eu acho que estão tentando limpar o mundo desse cara de outro jeito. Com a pergênica, não, não, pera aí, irmão, pera aí, caralho. Vem aqui, ó. Deixa eu dar uma lambida na borda aí, ó. Mano, não faz isso não, cara. Essas bichas aí que ficam essas viadagens aí, ó. Essas... Não, eu não faço isso, não. Ah, você nunca deu uma brincada na borda, vai. Com a bunda cagada? Eu nem fudei. Não, eu tô... Então já brincou. Já brincou. Já brincou. Não. Não, cara. Para com isso. Nossa. Eu vou me brincar, já pronto. Caralho, só que eu tenho um espaço pra ficar aqui. A coisa tá ficando pior do que é, né? Se eu tenho alma mesmo, né? Ah, é, todo mundo vai querer você. Se eu tenho alma, não vai querer você. Ela é a devoradora de alma. Ela vai comer a alma do usuário. Se tem alma, ela não tem o que comer. Não sabe se tem alma. É, você pode pegar e fingir. Bem. Muito bem. Vai dar uma repetida pra um. E tem um outro aí também. E tem um alvinho aí também. Foi isso. Terceirizou. É lógico, filho. Joga outras inteligências. Porque eu tenho que dar uma sozinha. Começa a terceirizar o serviço. Mas eu tô com inteligência... Boa. Não, tá não. Olha só as coisas se conectando. 18. 19. Ui, que beleza. Você já viu esse monstro aqui caminha no fundo do mar? Ou pelo menos o rastro dele. Quando você estava no fundo do mar. O Tarrasque. Exato. Ele e o fogo vêm do mesmo lugar. O Tarrasque e o fogo azul vêm do mesmo lugar. É isso aí. Bom, vamos continuar. As pessoas que você entrou em contato aí. O que você aprendeu? Muitas coisas. Você disse que tinha alguém que te fornecia. Passa a dar oxigenada, garoto. algumas informações. Quem é esse homem? Ele não é desse mundo. É o Rugal. É o Rugal. Que é uma KLFX. Eu sou o Dark. Caralho. É o vidente de Rugal. Ele viaja entre os planos. É o Ori. E passou por aqui. E ele me falou dessa criatura do fundo do mar. Era um homem ou era um Rugal? Era um homem. Ela tá falando com ele em voz alta ou em pensamento? Em voz alta, eu sou... Ela tá em transe, mas tá conversando. Isso, tá. Aí sai a voz do... Sai a voz do Dark, da lágrima que tá com a mão. Ah, Lisbeth, você me ouve? Sou eu, Toff. Ouve. Você pode perguntar pra ele se a aparência desse homem é... Cabelo curto, carrega uma espada preta na mão, Toff. Uma armadura dourada? Toff, ele está te ouvindo. Ah, tá. Oi, pela viva voz. Oi. Pela viva voz. Ele tinha essas características? Não. Bom, a hora que você falou que viajava entre os planos, eu achei que fosse esse nosso camarada aqui. Não, não era assim. Ele era um homem estranho. O seu corpo é diferente do nosso. Ele é todo verde. É o Piccolo. Aí. Deve ser. O primeiro é todo verde e tem antenas. Eu olho pros caras. Deve ser Tormenta, os novos, tá ligado? Tipo, nenhum deles é verde. Deve ser algum bicho de Tormenta. Não, Gabriel. Tormenta é toda vermelha. Ah, verdade. Boa, hein? Boa, inspiração. Inspiração. Pior que talvez não, amor. Talvez seja, igual ele falou, é um ser de outro planeta. Você conhece algum ser assim? Que ele é todo verde? Já tem alguém? Todo verde? Eu não conheço ninguém verde. Tá, você fez umas viagenzinhas, né? Beleza. Joga um teste. Pode ser história, pode ser arcano. Mas você tá jogando como se eu tô jogando como Kaline. Kaline? Aí você vai jogar o esquema do dado lá? Ah, não, a ficha de quinta. Ah, você jogou? Eu não sabia. Não, a gente transpôs pra de quinta. Eu não sabia, meu irmão. Posso ver? Fazer de vocês. Bichinho é forte, hein? Posso fazer dos bichinhos de vocês também. Pronto, tá, agora você tem que lembrar da guerra, tá? Porque a gente tem um clérigo de pote mesmo. Eu quero ver como é que eu vou fazer o poder do Rugal na quinta edição. Quero ver como é que eu vou fazer o poder do Rugal aqui pra converter. Qual que era? Ah, ele é uma magia guerreira. Aquele de explosão. Destrutivo aí. É a magia aí. É exatamente a magia. É. Ele pisa no chão e tá certinho, cara. E é paradinho. Passável, por favor. De Tenebra. De Tenebra. Ela foi a primeira que deu o nome. É. Fala bom. Que é a única. E é um único. 36. Eu criei uma conversa do Paladino com o Pato Jus. Ficou da hora a ficha dela. Que surta. Kaline. Oi. Deixa eu ver. Vamos ver se a bichinha tá forte. É, viajando no bagulho. Em suas andanças, cumprindo missões pro Zeiradan, você ouviu falar de algumas criaturas que podem... que têm a pele verde. O que te leva a indagar o garoto a respeito de uma característica específica. Duas características, na verdade. Se a pele da criatura refletia a luz do sol, refletia as luzes. E se ela tinha aparência de vidro. Não. De vidro? Está aberto. Como que era a pele dessa pessoa? Era verde. Era espelhado? Refletia a luz? Sim. Sim pra qual? Refletia a luz. Eu tenho muita raiva daquele cliente que faz isso. Parecia um cristal. Ele é um Genasi. Um Genasi. Verde? De Esmeralda. Genasi de Esmeralda. Ele era então. Nossa, eu não acho que eu vi alguém de Esmeralda naquele plano. Legal você entrar com sapos, hein? Qual o plano? Do moço. Hã? Do moço ali. Que moço ali? O ex-plano dela. Ah, sim, sim. Tem um Lidia Clérigo de Palmeira. É, tem um dragão lá de... O que tem de Esmeralda lá? Tem um golem. Tem um golem mesmo? Como se fosse um golem, mas tá com outro nome no... Okay. Foi o gelatino. Foi o Rolling Face. Tem um, é um guardião, de, um guardião Esmeralda, ele é. Aonde? É Rokugan. Ah, não, é campeão. Capitão Esmeralda. Ginásio de Esmeralda? Mas eles não eram só de ouro, cobre e prata? E tinha o outro lá. Peraí, eu sei do questão. A Top sabe. Acho que sabe. E tinha o outro de platina. Esmeralda agora. E existem também de fogo, de outros elementos e outras espécies. Existem ginásios de todos os tipos de elementos, pedras. Que são uma espécie bem variada e bem. E o elemental ginásio tem tudo. Bom, só não tem ginásio de alimento. É, desculpa pela minha. Desculpa pela minha ignorância, mas. Inspiração. Esse contato, essa planeta que eu tô tendo, ainda é muito pra minha cabeça. Não, que isso? Não, lógico, eu sempre soube que existiam coisas além da. Né, do véu que cobre o céu. Mas é muita informação pra mim. Isso. Eu tô tentando você absorver. Esse homem? Ele passou por aqui. E eles não conseguiram prendê-lo. Ele se teletransportou quando tentaram prendê-lo. E ele foi embora. Ele te disse de onde vinha? Não. Foi na Kinga? Ele só passou por você. Ele te deu algumas informações? Ah, eu fiquei conversando com ele. Mais 5 de iniciativa. Dei água e dei comida pra ele, mas ele não quis. Ele disse que não precisava. Caramba, sério? Não, The Dark, eu de alguma forma é eu me tornei algum tipo de genado. Ele só não tava com esquecer. Sério? Sim. Como? Não sei. Reposto não sei explicar. Rápido. Ai, que legal. Você é verde também agora? Não, eu sou de ouro. Você é de ouro? Que bonito, Lisbeth. Eu sabia que você era uma pessoa que tinha um coração de ouro. Mas não imaginava que você se tornar inteira de ouro. Mas você vai chegar lá também. Ah, tira esse negócio daí. Não vai picar lá também, não. Você tá assustando a sessão. Melo, deixe eles em paz, por favor. Tá bem, mas eles são diferentes. Pesquisa. Você chama ele de amigo? Ele tem nem nome? Não, o nome dele é Melo. Na verdade, o nome dele é Marshmallow, mas aí a gente põe Melo, porque é melhor. Ok, sai como meio de homem e seu amigo, né? Do nosso jogo. Sei. Marshmallow é deles, o mundo deles não deve ser. Amigo macho. É. Amigo macho. O mundo dele não é. É, macho em elfo significa pinto. Pinto amigo. Pinto amigo. É o PA. O que ele é? Ele é meu PA. É o pinto amigo. Pega um expressão. É, gnome narigudo, queixudo, o que mais peludo também, né? E ele tá acostumado a ficar os outros pra ler, pelo jeito, né? Ele quer fazer mais mal pra mim. Ok, coração de ouro, pele de ouro. E que. Dark, eu de alguma forma eu vou conseguir te tirar daí e trazer pro plano. Eu vou ficar esperando você. Mas quem é esse senhor que você serve? Quem é esse senhor que você serve? Ah, o nome dele? Eu tinha falado agora há pouco. Vladimir Polanski. Ah, o que o circo. O Vladimir Polanski. É, o nome dele é Kovarian, Lorde Kovarian. Ele é o dono, o rei, o prefeito, não sei o nome correto, desse lugar que eu tô. É uma cidade que chama Tristeza. Ele que manda em tudo aqui. Então, eu gosto. Esse é o segundo, né? Que magnitude aí tem ameaça aí, né? Uma amiga nossa. Muita gente. Você pode pedir pra ter nenhum amigo, uma opinião pessoal que você que tira o Dark de testes livre. É outro. Você quer sair daí, Dark? Eu quero. É muito triste aqui. É. Lisbeth, você deixa eu interromper ele pra lá? Então, o que ela fala com a. Tenebra. E pede pra Tenebra só liberar o Dark pra você. Vou trazer ele de volta. Mas assim que a gente deixar o colar, a gente pode fazer essa conversa. Eu acredito que a gente tem bastante coisa pra barganhar dessa vez. Com a Tenebra eu consegui de volta ele. Já que é tão importante pra você, eu acho que. Sim, sim. Eu vou pedir. Oh. Caralho, eu quase bateu. Ele bateu já. Onde estou? Cadê minha armadura? Minha espada, estou aqui, sempre à sua mão. Nossa, que estranho. Suíte. As pessoas aqui falando que cara. Cara, cadê a sua alma? Tá aqui comigo. O que gestor delas quer dizer, né? Quem são vocês? Somos amigos. De quem? Quer dizer, Melo. Essa lá, amigo. Amigos de quem? Onde eu estou? Calma, você está em Samburja. Não, Hungari? Hungari. Fique tranquilo. Em que ano? No ano da extinção, meu amigo. 90, 10, no último, 1400. É o apocalipse. No último. No primeiro ano do nosso século. No último dessa contagem, né? Porque vamos começar o ano que vem, tipo, primeiro ano pós-extinção. Olha, é assim. Pós-extinção. Quebrou tudo. PA, né? Então, vitamina. Tá? As maldições estão se rompendo. Calmir precisa do colar, tá? Esse aqui. Isso. Você não vai morrer e nenhum dos seus amigos também vai aplicar aí as maldições dele. Fique tranquilo. Você tá bem agora? Sim. Guarda a espada. E... cadê minha bainha? Perdeu. Por que eu tô pelado? Ele tirou seu cinto. Vai respirar. Ele tirou seu cinto. Aguenta. Não, é porque ele falou que você tava com dificuldade de respirar e o cinto parecia que tava apertando. Entendi. Respira na cintura aí que desmola. Tá. Tem expressão do diafragma. Ele se levanta, finca a espada no chão, a calça cai. Opa! Ele é humano? Ele é humano. Ele é humano? Ele é humano. Ele já vestiu as calças? Já. Ele já veste a calça. Idiota. Agora enxerga. Esqueceu de... Ah, isso os dois. Puta que pariu. Sensacional. Ele veste a calça. Top. Já tá bom de ver essas coisas. Tá grandinha assim. Já. Não quero ver isso. Pra mim. Cadê o Sam? Quem que faz é quanto Sam? Tempo que você tá preso nesse lapso temporal? Eu não tenho ideia. Você tá louco? Qual foi a última coisa que você... Sam! Me devolve o Sam! É o colar da Zazinha. Ele aponta pro pingente que tá com você. Você que ficou com o pingente que parece com a lágrima, foi. Né? Me devolve o Sam. Quem tá o Sam? É da lágrima, é verdade. Sam é o amigo dele, né? Eu acho que a alma do Sam tá aí dentro. Mas você deu pra ele. Deu. Tá, mas eu tô pedindo de volta agora. E ele tropeça, ele tá extremamente fraco. Calma. E cheio de ferimentos. De volta. Certo. Que bom. É. O amuleto de Valkyrie. Nossa. Vocês veem que tem cicatrizes nele que nem o poder da Toph, nem o poder da Kaline conseguiram curar. Da Claire conseguiram curar. Caramba. Quanto segundos você teleporte? Legolas, ele enlouqueceu. Legolas é? Eu acho que é o. Meu amigo, eu acho. O amigo é do... certeza? Seu amigo é. Ele é um elfo. Tô, seu outro colar. Quero lembrar. Eu se conheço. Enona, você nem sabe. Nome, seu outro colar. Por que ele é um pai depois da Itoma? Ok. Problema de história? Pra quê? Vai, joga aí, Legolas. É o que? História? Pode ser isso. História dos Elfos, né? Você nem passa isso aí, né? Ah, é que eu não acho Tinha uns 400 Legolas em Lenore. É um nome muito comum, tipo José, João. Foi você que perguntou? Não, foi ele. O Carlinho jogou com uns 8 Legolas. Mas você pode reforçar com a boca do Bard. Carlinho foi todos. Realmente, não é. Então, por enquanto, não é. E aí ele despinca no chão, enfraquecido. Ai. Droga, ele me feriu. Quase me matou. Ele te feriu com o quê? É, porque você. Essas feridas deveriam ter se fechado. Que bom que ele não sabe usar direito aquilo. Aquilo que? Isso? Que é isso? É o colar do Valkyrie. Não. Não. Ele queria tomar isso de mim. Ele enlouqueceu. Mas por que ele te atacou, meu ele cara? Ele tá querendo resgatar a alma da Liodriel, mas... Ele se voltou as costas pra todo mundo, traiu todo mundo. Tentou matar todo mundo. Era bacana. A gente encontrou... Você sabe o que é isso? Sim, sim. É os brilhos de Deus. E posso chamar mais. Tenho mais 15 desses. Desses não, né? Mais 19, na verdade. Não, não. Que está com a gente. Com a gente. Como assim vocês encontraram os presentes dos deuses? Mas é foda. Deixa eu falar porque ele quer outra foda. Uma amiga nossa puxou tudo. Eu acredito que tirando o Garlef e nada, a gente é uma das pessoas mais fortes que tem hoje em dia aqui. A gente encontrou um outro item, eu acho que é pelo poder dele. O Legolas tentou me atacar com ele. Era uma arma? Sim. Mas antes ele era uma haste. É, uma bandeira. E onde foi que... O Legolas, quando pegou aquilo, ele enlouqueceu mais do que ele já tava. Eu acho tentou que matar todo mundo. É o negócio ficou se transformando, tentando se transformar em espada. É, porque isso aí é presente de outro deus. E outras armas, e aí o Legolas fazia virar um arco o tempo todo pra me atacar com um arco. E onde tá isso aí? Com o Legolas. Tá com o Legolas. Ah. Onde tá o Legolas? Eu levei ele pra um lugar pra poder enfraquecer ele. Fora do tempo e espaço? Sim. Legal, onde? Eu levei ele pro plano elemental do fogo. Bacana, vamos lá, gente. Calor, opa. Pra enfraquecer ele no calor. Mas por que ele seria enfraquecido no calor? Que coincidência, tem uma pedra lá. Porque Tem. A pedra da água, só pra você ver. Tem a pedra do papel. A pedra da tesoura. Bom, sabendo onde tá o próximo presente, vamos pegar. Lagarde Spock. O último, né? Pedra do todo foguinho. Mas e o da água? O quê? A pedra da água que a gente tá atrás? Não, vamos pegar o próximo presente. Vamos pegar o próximo presente. E depois as pedras. É que a gente fecha os 17 itens e depois ficam só as pedras. É verdade. Mais fácil, né? Porque a gente... Você pode nos dar mais detalhes sobre esse pedra. Sim, ele é um arqueiro. Bom, arqueiros é só não manter distância. Ele é um bom espadachim? Ele também luta bem com a espada, mas não tão bem quanto eu. Sou melhor na espada que ele. Ó, não parece. Até porque eu tenho a Sweater. Você é melhor ou a espada é melhor? Eu sou melhor e minha espada é melhor que o arco dele. Então como você perdeu? Porque ele tava com esse item. Ele tava com o Sandark. Ele queria arma perfeita. É. Mas por que esse gol? Ele só não me matou porque ele fez virar arco o tempo todo, mas parece que não funcionou muito bem como arco. Mas por que ele enlouqueceu? Arma perfeita de arco. Arma perfeita. Ele enlouqueceu a que ponto? Ele tentou matar todo mundo. Pelo visto, então já é o segundo do seu grupo então que trai. Sim, o primeiro foi o Squall. É. O Squall se aliou a Shardalon. É estranho você tá contando assim pra gente sem saber. Conhecido que sabe que já tinha um traidor no seu grupo. Bom, mas... Como você sabe? Porque eu conversei com o Squall. Eu conheço. Inclusive... Você conhece o Squall? Inclusive ele nos ajudou. Sim, ele nos deu o seu anel. O Squall deu o anel dele pra vocês? Também. Pra você? Eu tava meio relutante, mas... Eu falei que ele era o transão. Eu não sei o que tá acontecendo aqui. Por que tá tudo preto? Quebrou o sétimo selo. O último selo foi destruído. E é isso que acontece? É o começo. Aparentemente sim. O lado vazio do vidro aí. A primeira coisa que aconteceu, você não explodiu. É que você não viu, foi legal. Agora de pouco tinha acabado a gravidade. É. Você pegou o colar e eu não explodi. Você ouviu alguma coisa que eu disse? O que você disse? Só pra ter certeza. Pode continuar. Não, porque provavelmente tava amaldiçoado ele. Não podemos perder tempo conversando. Tenho que deter o Lego. Desaba. Nesse estado você não vai deter ninguém. Não tá em condições, meu cara. Vocês têm onde deixar ele? Eu não sei nem onde que eu tô. Perguntei. Temos. Gente, eu tô falando normal. Abre aí. Alguém viu meu cavalo? Onde tá o Hilux? Ah, meu Deus do céu. Não, a única coisa que você deixou no caminho foi um raio de luz. Só. Vocês deixam ele no plano mesmo? Deixa no plano. Não, é melhor que deixemos ele em cuidado com... Calma aí, você me ouve? Sim. Por mim mesmo? O que é isso? É Rugal? Não, é Calmir. Vocês estão acompanhando as nossas... o que está acontecendo aqui? Calmir. Estou muito ocupado agora para observar vocês, mas precisam de mim, o que está acontecendo? E encontramos o Orion aqui. Ele está bem ferido e tem uma mensagem importante. Ele sabe onde está o próximo estandarte de Kim. E está na mão do que parece de um antigo grupo. Um antigo integrante do grupo. Obrigado, moça. Mas o Orion está muito debilitado. E a gente não sabe onde deixá-lo. A gente pode mandar ele para Lena? Esperamos que vocês de alguma forma ajudem. Não, pra mamãe não. Vai mandar pra mamãe. Pra outra, pra Deus. A mamãe não manda. Mamãe não está. A gente perto. Tá usando realmente os deuses como fonte de cura. Vou mandar um dos meus soldados aí pra recolher ele e cuidar dele. Ótimo. Por favor, mande um soldado sem ela. Encontre esse estandarte então. Sim, o mais breve possível. Ele está num plano de fogo. Eu não sei o que é isso. Mas deve ser esses lugares novos. É o plano de Asgard? Não. O plano de Asgard? É o plano de Asgard que chama? O plano de fogo? Não sei, o é esse que plano que tá o... É esse mesmo, Orion? Não, é o plano elemental do fogo, é um plano separado. Ah, tá, o plano elemental do fogo. Tá. Bom, então a gente vai ter que ir lá. Será que a gente vai tirar esse estandarte do... Sigam pra lá. Pera. Ô, Calmir. Meu soldado já está a caminho. O Asgard tá ouvindo a gente também? Deu intimidade, meu amor, agora é isso. Estou. Asgard, quando ele foi visitar o deus oceano, ele deu pra gente um medalhão pra gente não se afogar e tal. Ele tá indo pro plano alimentar do fogo, você não tem um medalhão pra gente não se queimar lá também? Filho da puta. O oceano foi mais gente boa. Filho da puta. Você achou que eu não ia pensar nisso e ia chegar lá porrar, né? Filho da puta. É, a intenção era essa, né? Ah, eu vou estar na rua. Não tem uma dica de a gente fazer calor. Não, vamos chegar lá e se fuder primeiro, né? Não ia rolar. Sim, darei a vocês imunidade ao calor. Obrigadão. Agora eu não. Surge no pescoço de cada um de vocês um pingentezinho com um solzinho. Que ligeiro. Tá, então, olha, como que a gente usa esse colar de teletransporte? É só pensar no lugar e a gente vai? Não funciona assim, senão você pode se perder, como aconteceu comigo. É, você tem que definir, se eu não me engano, no tempo. Pra isso a gente vai precisar do espelho que tá com o Calmir. Não, eles passaram pra gente. O espelho está comigo. Tipo, lá, espelho, tudo vai. É, o Calmir passou conhecimento pra gente de tudo. Ah, que droga que é essa? No meu tempo não era assim, não. Então, tu mandou nascer nesse espelho. Tá o espelho, tá o espelho. Eu já vi demais esse espelho. Não, então dá o colar pra alguém usar. O colar eu dei tá pra ele. Aqui? Ah, tá com o colar? Não, tá aqui comigo. Serve, Chris. Tá almoçando pra ele. Então quem vai ficar com o colar com o espelho? Então o espelho vai ficar com o espelho, não. Então a resposta. Jack, eu tô full berserk ou eu tô como se fosse full de normal? Full berserk. Essa nova cena. Jogar uma fura tá controlada. Deixa É que você dá bronca no cachorro, né? Por isso que ele não levou espetada no bunda, na bunda. Cachorro! Se você ficasse rosnando, não tinha levado também. Se tivesse forma de demônio, meu filho. Pense no Legolas, sabe. Mentalize o Legolas no espelho. E você vai ver ele, onde ele está agora. Eu acho que o nome estranho desse. Tem sobrenome comum desse? Não, é comum. Legolas Greenleaf. Aí isso deve ter o 2. O Leaf é mais comum que o Legolas, velho. Não, os 80. Tipo José João da Silva. É, João da Silva. passaria pelos meus. É só focar no plano elemental do fogo. Vai, pode no plano elemental. Não sei. No ano de 1410. Mas não é. Você mandou ele pro futuro? É, sem o espelho é complicado. Porque senão seria uma ótima pessoa pra aplicar. Pode segurar. Pera, gente. Não, gente. Espera, espera, espera. Sumou trombeta? Porque teoricamente o mundo acabou esse ano e o cara tá 10 anos no futuro. Isso é um paradoxo, ele vai pra 10 anos no futuro. Se não subir outro trombeta, então acho que o paradoxo não era. Porque se a gente resolver isso, vai ter futuro. Que trombeta, velho? Vai ter mais trombeta pra quê, velho? Já estourou tudo, já fudeu tudo. Mas é que a gente tá na dúvida. Não, não é paradoxo porque ele não se encontrou no futuro. É? Ele não se encontrou no futuro. Será? Ele não foi atrás dele mesmo. Não, mas é que tá. A gente não sabe quanto tempo que ele tá. O mundo acabou em 1400, tá em 1410. Não é um paradoxo, é só uma não existência. É um multiverso. Bora então, pra lugar aí, vamos logo. Tá, então vai, Théo. Vai, bora pra 1410, plano elemental de fogo, Legolas. Ling-ling, sei lá. Ling-ling. É o Legolas, né? É Legolas, né? Pronto. Legolas. Legolas. Teleporte. Foram pra lá? Não, é, ele viu? Você tá vendo ali? Ele tá vendo o espelho. Tá bom? Tá no lugar. Local. Ele é uma fortaleza. Tá. Cercado de lava. Cercado de chamas. Ele tá abaixado. Abraçado a uma bandeira. Segurando um arco na outra mão. E parece que ele tá chorando. É. Você quer conversar com seu amigo? Mas pelo espírito, né? Cautela, ele pode tentar nos acertar. Você tá mostrando só a imagem? Só a imagem. Eu achei que a gente tinha vendo. Não. Não, vamos lá então. Assim não, pelo menos. Ele ainda pode tentar nos atacar com a melhor. Gente. Fique atrás de mim, ó, do hotel. Porque se ele atacar, eu consigo parar com barreira de vento. Vamos? Vamos. Vocês teletransportam. Avançam 10 anos no futuro. Dentro do plano elemental do fogo. Calor intenso. Tudo cercado de chamas. Tudo brilhando, exceto o céu. O céu é negro. O céu do plano do fogo. É lógico, fumaça. É fumaça, faz sentido. Bolsonaro passou por lá. Aí tá chegando. É a Vong. Tá procurando a zoninha pra sair ali, ó. Tá procurando apagador? A chaminé. Vem. Pra vem. Evacuar. Vocês vão uma plaquinha escrita: Antiga Amazônia, hoje plano elemental do fogo. É, isso aí mesmo. Tudo ardendo em chamas. Menos vocês, estão protegidos pelo poder de Asgard. Diante de vocês está esse elfo. Um elfo sombrio. Abraçado a um estandarte. Segurando um arco. Levanta os olhos, deixa com frieza e olha vocês. Puxa o tempo pra trás assim. Legolas. Na hora que a gente teleporta, puxa ele pra trás assim e toma a frente. Eu encaro ele. Boa, vai a maga pra dentro. Cuidado, tá encarando. Leva. Tá encarando também. Entrega o estandarte. Nossa! Não! A gente tentou. A gente tentou ser retrucado na frente, agora é pancada, vai, pô. E se ele for direito, tá bom? É. Tem, faz acalmar com emoções. Quem assim, são vocês? Somos amigos. Porque parece... Calma, falou o espírito de quem você precisa. Do amigo que você traiu. Porque parece que ele quer a alma de alguém. Então a gente consegue ajudar ele? Pra você se redimir. Posso então? Eu não preciso de redenção, eu não tenho amigos. É. Você segue a Glória? Não. Quem você segue? Kim. Beleza, Kim tá do nosso lado. Dá o estandarte. Não tô vendo Kim aí. Legolas. Me disseram que você quer a alma de alguém. Você falou que está do nosso lado. Você quer recuperar uma alma, certo? Qual que é o nome da moça que ele falou? Liodriel. Liodriel. Liodriel, isso. Não fala o nome dela! A gente acha que pode te ajudar. Eu vou salvar ela sozinho, não preciso de ninguém. Tá indo muito bem. O mundo por imposição não vai rolar. Você ficou aqui 10 anos. Sem salvar, sem não, fazer nada. Vamos. Sai daqui. Mude sua postura. Você quer ter chance de encontrar ela? Dê-nos o estandarte que nós tiramos você daqui. Não vou dar nada pra ninguém. Isso é meu. Não, não é. Isso é de quem? Manda ele vir buscar. Meu Deus, parece uma criança. Até o Tini é mais adulto. É o poder do Ita. Ah, eu sei. Hã? A gente já tem um demônio Stella. Pode falar alto, que eu ouço, mas o Legolas não vai ouvir. Interpretando literalmente. Ele tá andando casualmente em direção ao Legolas. É isso. Ok. Andando de boa, tal, vendo o local, mas gente... Sai, capeta! Eu gosto, com aquela cara me fechando a cara. Depois cara, não, eu tô presão se aproximando. Você acha de tentar uma abordagem mais séria? Mas se ele, Gabriel, você acabou de ser um momento estúpido com seu irmão. Onde está o que você tentou nos ensinar? Okay. É assim que você se você der mais um passo, você vai tomar 4 flechadas. O Gabriel que eu conheci com a Levanda não era esse. Calma, não é esse o caminho, Gabriel. Calma-te com a rola, sai daqui! Eu te garanto que não. Tente. Você sabe que não adianta conversar com ele, ele está sendo controlado pelo item. Eu sei, mas talvez a gente possa conversar com ele. Mas não queria saber o que você tem brecha. O Moe Sandart vai sempre forçar a pessoa à fúria. Essa pessoa vai batalhar. Sim, mas sim. Se a gente der um bom motivo que... Olha, eu quero que você consiga realmente criar um motivo mais forte que um poder vindo do navio. É assim. Se você conseguir, talvez... Se você continuar com isso... Cansei de conversinha! A pedra do vento. Ignora eles. Então, ignora eles. Eu te desafio um duelo. Se eu vencer... Cantiária! O arco começa a brilhar e começa a cair flocos de gelo do arco. Ele pega o estandarte e puxa uma flecha. Era se eu vencer. Vem sua almofadinha, vem Mauricinho do caralho! Ele vai atirar o estandarte? É uma flecha agora. Tipo. Atira então! Qual a minha posição? Atira! A dele. Você não é todo esquentadinho? Atira, eu duvido você atirar essa flecha! Ué, do que? Atira, cara! Eu sei, mas. Atira! Eu preparo a mão pra hora que a flecha passar e pegar. Na agilidade. Eu vou entrar na flecha. Não, eu ainda vou. Ah, você não falou não. Não, ele. Pera. Para você que entendeu a arma? Mas, gente, ó, cuidado, porque a Top Berserk não vai ser legal, mano. Pra ficar, tipo, na frente da visão dele e encobrir ele. Mas, tem uma pergunta. Não sei se é um estandarte, é só uma flecha. Sim, um estandarte. A flecha, o estandarte se transformou na flecha. Sim, porque é a munição pro arco. Não, tem nada a ver. Mas é que tá, se transformou numa flecha. O estandarte não virou o arco. Eu entendi isso, virou a flecha. Virou a flecha. Então deixa ele dar flechada. Exato, deixa ele dar flechada. Vai arremessar o estandarte ou uma flecha. Vai arremessar o estandarte. Se o estandarte virou a flecha, não tem como ele tirar uma flecha e o estandarte ficar. É por isso que é muito mágico. Entendeu? Não, ele se transmuta. Ele transmuta. Ele transmuta. Mas ele não volta. Vamos lá, o cara burro! Pera. Fazer uma cena. Standard transformou no nosso machado de arremesso. Aí eu arremessei. O que foi? Não esquece. Não, foi standard. Não esquece que o Orel falou. Ele transformava o standard em arco, mas o standard não é bom virando arco. Porque ele não é bom flecha. Ele é bom corpo. Então por isso que eu tô usando o arco dele. Vai, atire então! Você não é todo estressado? Atire! Estamos aqui para tentar salvar o mundo. Exato, atira porque não vai salvar a mulher mesmo. Começa a virar na sua direção. Atira, vai! É isso que a gente quer mesmo, vai, mate mais um. Cai, orelhudinho. Ele tá segurando desse tempo todo? Tá. Segurando. Eu tô. Tá chegando perto? Sim. Tem mais um passo? Eu tô indo. Estou indo. Qualquer parte, ó. Quem andar pra frente, vou junto. Qualquer cena que ele tiver que fazer. Então tá o Grel e o Murray chegando perto. Sempre vou caminhando. Devagar, de boa, com a aura infernal. Ok. Me aproximando, tipo. Você vai indo. Você tá, vocês dois estão a poucos passos dele. Ok. E aí, subitamente, vocês são tomados por uma vontade de trucidar ele ali diante de tudo. Nossa. Mais. Uma vontade incontrolável. Vamos trucidar ele, gente. Não, só os dois estão perto. Rola a iniciativa. Vocês estão na área do efeito de vida. Caralho, mano. Então tá. Vamos trucidar. Eu já tô furioso! Eu já tô literalmente com vontade de trucidar o Kevin. Então isso pra mim, né? 33. Quando 38. É. Mas cadê? Super, deixa eu quando dado, o Carlinho tinha mais ou menos uns 40 de iniciativa também. Mas isso dá 18, Edson. É? 18. O quê? 18. Que lixo. Eu tirei 11. Eu tô pondo na força na Constituição, não é destreza, tá? Nossa, eu não sou destrezudo. Eu não fiz minha ficha baseada em destreza, tá? Caralho. Elfo fraco. Cala a boca! Cala a boca! Caramba, você ainda parece muito assim. Vocês vão dar mais um passo? Eu tô andando. É que a gente quer que ele atire. Vocês vão correndo na direção dele. É, então. Eu já tô enfurecido, então pra mim, tipo, é com o efeito não. É que assim. Um efeito contra efeito, então, tipo, pra mim não muda nada. Defina e controlar. Irresistível, sem direito a testes. Então. Puxa um arco também. Não, eu puxo a espada. Porque é opcional dele. Eu vou tocar a espada na mão. Não. Se ele é melhor com o arco, ele vai puxar o arco. Não, ele vai puxar a mão. Tá. Aí eu teria que fazer alguma coisa. Porque ainda. Eu já tô em fúria. Aí aumentaria minha. Puxei minha o arco. O efeito do item? Da hora do item? Não, não, só deixa você furioso, furioso. Não é a fúria de Barbie, isso daí. Isso daí é fúria de, tipo, você não ter controle dos seus, das suas ações. Só quer bater nas pessoas. Ô, cara, só essa fúria. Não, você é... É diferente. Essa é fúria de ar, não de... Cara, você não tem nada pra deixar bater nas pessoas. É, não é a fúria que você pode controlar. A de Barbie você pode controlar. É. Ok. Você tem maior iniciativa. Eu tenho? Tem. Quanto deu a sua? Ah, tenho 32. Acho que quando os dois ficam tomados pela fúria, o Grial que age primeiro pra atacar. Sim. Dispara a flecha no Grial. Eu jogo a minha espada com a corrente. Ok, Diego, eu tava esperando exatamente isso. Sabe o que eu vou fazer? Usando a Pedra do Vento, eu vou aumentar a densidade do ar na minha frente extremamente, muito, pra flecha não conseguir penetrar. Vou fazer uma barreira de ar quase fixa, sólida na minha frente, pra parar a flecha. Segurar. Salva a guarda de Constituição. E eu faço o quê? Você? Uma jogada de ataque. Jogada de ataque? 27. Sim. Ah, não, você tá perto, né? Quanto você dá mesmo? É 9 metros só. A gente foi pra perto dele. Ah, eu tá não bom. Sei. Tá menos 9 metros dali, gente? Não. Tá mais sim, sim, tá. Então, qual que é o seu bônus, David? Ah, dá bônus de. Ah, tá. 34. Pode jogar? Que não. Ele queria. Ele tá, queria. Deu 31 já. Patamos. Enrola. O que tá jogando? Eu quero acertar. Tipo, ele disparou a flecha passou, eu taquei a minha espada com a corrente pra puxar. Deu um Gear Over. Eu teoricamente um empate do atacante. Tirou quanto? Empate do atacante. Não. Na CA o empate de quem ataca. Não, teste resistido, não é CA. Tá, o meu deu 28. Tá 28? É. 23. Rerolo, não rerolo. Aí é com você. Melhor de 3, se quiser, não é lá. Ah, é verdade. Vou rebolar. Aí vai a força do ataque. 12, 32. Tá, eu vou gastar a inspiração, vou jogar com vontade. No caso, eu rolo um só, né? Se eu não dar, eu jogo com vontade. Puta que pariu. Na verdade, não é nem com. Você nem gastar inspiração, porque o Grell tá fazendo um negócio de ar. É, fazendo uma barreira pra gente. Não, mas, vantagem mas a minha você. Ação era antes, né, no caso. Ah. Tipo, eu falei, eu preparo, se ele jogar, eu tinha falado. Então, mas a minha é a mesma coisa, quando ele jogar. Eu fiz uma barreira pra flechar, só que a flecha. Mas a flecha tem que passar aqui pra chegar em você. Ok. Entendeu? Então gastou inspiração. Você fez a barreira de vento perto de você, tá pegando a flecha. Aí ela com vantagem agora. Ó, é o ponto heróico do poder, de Caledranok, hein? Sim. Ixi, esse aí criou tormento. Tá, 35. Então meu fudeu, velho. Mas você deu 35 nessa porra. 2, né? Mas calma. Pegou. A magia já foi, né? Meu. Peguei. Vocês descobriram o ponto fraco do item de Kim. Dispara a flecha, ela vai com tudo. Você faz o ar à sua frente se tornar sólido praticamente. Fica extremamente exausto com isso, quase desmaia. E aí a Toph vai e laça a flecha, puxa ela pra ela. Puxo pra mim não, eu puxo e deixo ela passar pra cair no chão em algum longe da gente. Que eu percebi que na hora que eles chegaram perto, eles se exaltaram. Então, a inteligência da Toph é suficiente pra isso, não é meta jogo. E Tenebra falou isso pra você. É, falou, eu pedi, não lembro, Ah, puxa a flecha, cai. Ninguém chega perto do item. Lemos, você está bem agora? Não. Não chegue perto. Ele falou que ele já estava doido. Não somos inimigos. Calma. Viemos aqui por um propósito. Mais maior. Três flechas. Dispara no lugar. Três flechas. Fiz agora um vinte mais fraco, porque agora não é. Eu fiz ó, com suas barreiras de vento. Agora essas flechas podem. 31, 31, 38. Mas suas flechas são desviadas. Lego, agora que você está sem o item de Kim, dá pra conversar. Se você continuar assim, você não vai conseguir salvar a sua vida. Eu não vou conversar! Então, a... O nome dela está perdido. O chão, ele se destransforma ou não? Não, fica até você pegar. Vem na mão então, cuzão. Eu não gostaria de fazer isso. Ele larga o arco no chão e saca duas espadas. Vem na mão! Se você me derrotar, você não queria duelar comigo? Vem, cuzão, vem na mão! Ele é tão ruim deixar ele. Vamos, espada com espada! Se eu derrotar as suas espadas sem nem sozinho minha mão, você vai ficar calmo e vou tentar resgatar ela de boa? Tá, quero ver. Vem. Você acha que ele vai ficar calmo? Deixa ele. Fique tranquilo, Jeff, eu vou acalmar. Você vai tranquilo? Você vai na mão com ele. Ele larga as espadas, joga o arco pra cima e mais quatro flechadas. Vento! Fazer ele não gosta de lutar com espada. É óbvio, ele não sabe lutar com espada. Ele até sabe, mas ele é cuzão. Ele tem só tá, o vento vai defender você, não vou nem perder tempo. Tipo, não vai ter como, ele vai ter que lutar com espada. Ele vai ter que se afastar. Ele não quer, mano, larga ele aí. Ele vai ficando encurralado. Vai ter. Eu vou encurralando ele, porque eu tô andando. Usou a camada emocional. Fica a minha intenção é encurralar. Obrigado. Ok. Usou a camada emoções nele. Ele vai se acalmando, vai ficando cada vez mais calmo, vai parando. Tá. Perto da borda, assim, do abismo de lava, saca as flechas, põe no arco. Ele abaixa o arco. O que vocês vieram fazer aqui, afinal? Eu tô pegar o estandarte pra salvar o mundo. Obrigado. Não, tipo, ele tá atirando. Eu paro agora que ele parou, porque ele tomou. Chamei no fim dele, assim, bem perto, falou. Você não está perdido ainda, irmão. Você ainda pode voltar pra glória. Olha o seu coração, ela ainda está lá. Foda-se. A sua amada ainda tem salvação. Se você conseguir tirar esse ódio e voltar pra glória, eu pessoalmente te ajudaria nessa sua tarefa. Recuperaremos a alma dela. Mas não fique assim. Isso afasta as pessoas, só vai fazer mal pra você. Fique em paz, irmão. Põe a mão no ombro dele e vindo embora. Ele tá flechando suas costas. Ele faria isso. Bom, se isso te ajudar a... Ah, é 25 um só. Melhor, 25 te acerta? Acerta. Sua amada já está destruída faz 10 anos. Você não tem nada que possa fazer aqui, sentado, chorando no fogo. Só 10 anos no tempo. Calma aí, emoções, né? Até porque nós viemos aqui em área. Destruição do mundo. Não, mas não quero deixar de ser real. CD do que? Danilo pode jogar do sol. É carisma. Tem que gastar ponteiro, porque é a área. Mas tipo assim, ó, vamos supor, que tá a pessoa, ele não vai jogar aqui assim pra pegar, ele pode jogar pra trás. Você tem duas opções, porque ele se lamentando para sempre. É ele que tá afetando. Você pode tempo, ou você pode voltar com a gente para o tempo normal e tentar salvar. Dispara uma flecha nas costas dele, não tá dando. Vai curar. Mas era alto. Não passei, já. Mas calma. Eu tô full life também. Tá mais calmo? Alguém consegue pegar aquilo sem... Ele abaixa. Fica louco? Olha pra você. A mutação começa a se transformar. Guarda as três flechas que faltaram. Pendura o arco nas costas. Pega as espadas dele e guarda nas costas. Não, vai ter problema. Tenho uma ideia. Ninguém. Eu levo se vocês quiserem. A gente leva, pode levar flutuando no ar. Se afasta de você vocês. Pegar, senta num banquinho. Senta num. É uma mureta. Tá? E tem um banco na mureta, ele senta na mureta. Aí começa a subir vapor de água no local que ele senta. Tem calor pra caralho. Tá? Vocês percebem que tem uma aura de gelo que envolve ele pra proteger ele desse calor. Ele abaixa e fica quieto. Vai. Eles levam embora esse negócio aí, não me ajudou mesmo em nada. Mas você vai ficar aqui? Pra onde que eu iria? Nos ajudar. Ajudar a salvar a sua amada. Thornton. Voltar para Arton. Não vai te ajudar. Voltar para seu grupo. Converse com a Nix. Ninguém pode te ajudar. Você sabe onde ele tá? Podemos saber. Da última vez, ele estava de Roma. Estava morto. Não, ele estava morto. Não. Nós podemos te dizer onde ele está. Ah, é verdade, a gente viu ele lá na Dark Carvalho Quebrado. Quer dizer, assim ele. Dark Carvalho Quebrado, quebrado na maior cidade. Não, eu vou falar Dark Wood Carvalho Quebrado. Dark Carvalho. Enrolou tudo. É verdade, ele tava. Eu lembro que a Ciri. Podem ir embora. Eu me viro aqui. Você Você tem como voltar depois? Eu dou um jeito. Rapaz, quer dizer, elfo, para de ser arrogante. Pelo que eu tô vendo, isso daí foi só uma ruína. Sim, e vai continuar sendo. Vai por mim. Eu talvez não seja... Bom, aparentemente você é uma pessoa bem velha. Não com o termo correto, mas eu em pouco tempo de vida, você não sabe o tanto que eu me arrependi por essa arrogância, por esse orgulho. Não faça isso. Se existem pessoas que você ainda gosta em arte, ou pessoas que valem a pena, vá atrás delas. Porque eu te garanto, se você não for, você não vai atrás de mais nada. Porque não vai existir nada pra você ir atrás. A gente tá aqui justamente pra tentar impedir. Pra tentar salvar pessoas que a gente nem sabe que existem. Pessoas que estão agora cometendo crimes, matando, roubando. E a gente tá tentando salvar essas pessoas. Você acha mesmo que o egoísta aqui é a gente, que é o artefato, ou é você? Tá choramingando aqui. Vamos, anime-se. Volte para os seus queridos. Ajude a salvar o mundo. Poucas vezes o Celerim, quando estávamos de noite, o Celerim é aquele rapaz, aquele elfo. Poucas vezes em nossos poucos descansos, nossos poucos momentos de alegria, o Celerim contava a história de um tal de Sanrael. E algumas vezes eu ouvi seu nome dele. E ele era falado com uma certa euforia, porque você tinha seus feitos. Cadê aquela pessoa que está naqueles contos? Não parece mais o mesmo. Cada um tem seu fardo. Mas o fardo que a gente está carregando agora é de todo mundo. Inclusive o seu. Como é que eu tô depois do efeito do tomar emoções? Eu não passei no teste. É um demônio calmo. Eu tô ainda demônio, minha transformação tá mudando. Tá em demônio ainda. Tá, mas eu tô... Hã? Eu não tô fúria ainda. Não tô. Não tá em fúria. Tá. Conforme ele vai falando, eu vou andando, mas eu gosto, estendo a mão. Ele olha pra você. Pro Legolas. Vamos. Não ligue para a minha aparência. Pois isso é só uma mutação. Capita mutante. Eu sou um orc por baixo disso. Como você sabe, é muito melhor, né? Os orcs e os elfos nunca foram bons amigos. Pois eu estou aqui agora, oferecendo a minha mão, te dando minha mão para lhe ajudar a se levantar e recuperar seu orgulho. Tudo que você deixou para trás. Simplesmente para salvar quem você ama. Pois eu também perdi quem eu amo. E agora eu estou aqui. Vamos. Não perdeu por culpa sua, né? Em parte sim. Pois eu fui muito passivo em algumas ações. Que eu poderia ter sido mais ativo e evitado o que aconteceu com ela. Mas acredito que isso pode ter acontecido com você também. Por isso você está tão determinado em querer salvá-lo. Você não sabe de nada. Sai, capeta, sai, capeta. Vamos. Dá um tapa na sua mão. Minha mão vai ficar esticada ali. Vocês querem me levar de volta para Arton? Aceita a carona. Então vamos. Mas só isso. Depois é cada um por si. Não, não é cada um por si. É você por si só e a gente por você. Pode ficar tranquilo. Não esqueceremos você, não. Faremos o possível para salvar todas as vidas, inclusive a sua. Pô, seu pé não tá queimando, não, mina? Não. Não. Véi, essa mina descalça aqui nesse bagulho mó quente. Como é que pode? Asgar está com ela. Isso é uma das poucas e incríveis bênçãos que a gente recebeu por estar tentando ajudar a salvar o mundo. Os deuses estão do nosso lado. Sim. Por isso que estamos aqui agora. Sempre estiveram, na verdade. É. Também já estiveram do nosso lado também, a gente só se fudeu. Tinha uma coisa aqui dentro ou não? Tem. Calma, ele não vai chegar aí, né, fião? A pedra do carvão. Pedra do carvão. É a pedra do obsidiano, né? Que tá na lava, tá do diamante. É. Vamos fazer um churrasco já com a pedra do carvão. Tá bom. Eu vou com vocês. Aceita a carona. Eu não penso que a gente vai ficar amiguinho, não. E outra coisa também que nós precisamos é você sabe onde estaria, já que você mora aqui há tanto tempo. Eu tô aqui há 3 dias, seu maluco. É o oitavo, 3 dias. Sim. Você não deve saber. Eu não sei se você viu uma pedra elemental do fogo aqui. Sim, vai te dar um o quê? Pedra do fogo? Olha aí, conta a pedra do fogo. Se você quiser, eu movo ele pra dentro. Eu consigo isso. É uma pedra elemental. Mover é uma pedra elemental. Vai ser uma pedra elemental. Acho que eu consigo isso. Pedra normal de uma pedra elemental. Qual pedra aqui é? Não, porque mas que esteja louco. Tá dentro do plano. Mas eu só coloquei ele mais pra lá. Tomara que é porque eu acho que a antimagia não funciona nisso. Tá, então. Não, de fogo não. Se for botado pra ser ele, se ele deu pra. Ele ser maior, 9 metros. Ah, tá, tem uma outra pedra. Tem mais que 9 metros? É, tem um fogo, é outra essa aqui. Senão você tem um problema. Luz. É pedra da luz. É, tudo bem. As pedras têm uma certa direção. Você precisa direção, um certo. Direção. Aí, ó, pega essa pedra aí e vira Lux. Tem certo, uma certa ligação, tipo, uma vibração quando elas estão perto, coisa do tipo. Chega a do Flamengo, velho. O que foi, Flamengo? É o que nada a ver. Eu vou estender assim, puxar o meu roupo pra cá, tirar uma chave de uma pulseira e abrir e tirar ela no ar. Vai fazer um sei. Portal quadril no meu esconderijo. Uhum. Usar mãos mágicas, jogar o estandarte no fundo do esconderijo. E bem sagaz, bem inspiração, bem sagaz. Qualquer coisa a gente manda Kim pegar lá dentro. Não, não quero que ninguém entre, não. Ah, é Kim, cara. Se ele quiser, ele entra. Não. Sim. E eu agora guardo a chave. É, o cara sem luz. Ok. Perfeito. Ok, guys. Caralho, Henrique. Só falta pegar uma coisa e podemos sair daqui, né? Vamos jogar a pedra que está aqui. Ah, tem uma pedra? Tem uma pedra. A pedra ela está no fundo da lava. Putz! É só mergulhar. Tá. Quem nada bem aí? É só você. Você mergulha? A lava não é. Não, morre e colou. A gente tá protegido. Tá protegido, né? Ah, tudo bem. Mas você confia mesmo nesse cara aí. Nadando na lava. Não é meu Deus assim, então. Sabe o que é mais engraçado? Ela se acabou de passar alguma coisa parecida. Acabei de passar. Viu? Você não teve confiança. E você não teve confiança. Ah, isso aqui é cis, deixa pra baixo. Peraí. Que foi? Não entendi. É que já que ele jogou a mão na lava. Da aranha. Você não teste lá? É, da lava. Lá. Da lava. Nadei pouco tempo na lava. Ah, sim, sim, sim. Essa aqui é a forjada da lava. Ela não foi forjada no fogo. Essa aqui ela não teve coragem. É. Deu tempo. Tem que fazer algum teste? Ela também não teve coragem. É. Continua achando que a lava é foda. Né? É atletismo que faz? Ou... Não precisa fazer nada. Tu tá protegido pelo colar. Tá? Vai mergulhando, mergulhando, mergulhando, conforme as indicações do Theon. Até que. Dá pra combar. Vindo esse dasga de poder do Poseidon. Então, inclusive respira embaixo da lava. Que é o fluido? Exato. Exato. Vai indo. Murray, você vê uma fonte de luz. Tá fluindo. Você vai em direção a essa fonte de luz. E aí você chega no fundão da lua, você dá lá pra você ver uma pedra branquinha, no meio daquela imensidão alaranjada. Uma leiteira. Com uma runa. Uma leiteirinha. Pegou. Tô. E aí depois de mais ou menos uma hora, volta o Murin. Porra, caralho! 50 mil metros de profundidade. Volta o Murin, de lá de dentro da lava. Trazendo a pedra da luz. É pedra líquida. Consigo. É um negócio que juntou na mão dele? É? Que viemos não. Não. Então recuperamos já os dois. Não juntou, ele tá protegido do calor. Mais um e o calor não afeta essa pedra. Novo amigo. Bom trabalho, mãe. Vamos voltar. Vamos? Pra onde agora? Deixar esse monstro em algum lugar, né? É. Você tem algum lugar especial que você gostaria de ir? Vamos deixar ele. Seria bom você deixar os seus velhos amigos. Ah, vamos deixar ele numa taverna, eu acho que ele tá precisando. Onde que eles deixaram a hora? Eles falaram? Ficou com o Calmer. Bom, eu acho que vocês têm assuntos pendentes. Sem espadas dessa vez. A gente tem que até o Calmer mesmo entregar os itens. Os dois itens, né? Vamos direto com os dois itens. Pode ser. Standard e a pedra. Não, o colar a gente pode usar pra pegar os outros. Agora a gente vai ter que usar o colar de filho. Tem que ser. Sim, mas você queria deixar o standard na minha mochila? Já, pode ser. Não tá mais nem nesse plano, standard. É. Então vai lá, Calmir. Pra onde tá Calmir? Dando uma com Tenebra. Pra onde Calmir estava 10 anos atrás. Isso. Ok. Eu ia ficar preso no espaço. Exato. Não, plano de Calmir não, plano de Calmir não, gente. Não, não, pra onde Calmir estava. É. Pra onde? Ele estava no plano de Tenebra. Não, palácio de Tenebra. Fizemos assim, ó. Olhamos Calmir 10 anos atrás. No onde está? 10 anos atrás e eu moro um pouquinho. Beleza. Está em tal lugar, teleportou-se para tal lugar. Vocês num campo de batalha, combatendo uma horda de tarrascas e devoradores de mentes. Ah, tá em Valcário. Tá em Valcário. É melhor a gente ir pro palácio, a gente tá... Vamos pro palácio. Não, vamos deixar com o King isso aí. Nem fodendo. Mas é dele. Não, que porra, né? Eu não sei se ele é afetado também. Eu acho que não. Mas se for esse, ele tá lutando contra uma horda de tarrascas, ele é conhecido por muito bom. Ele é deus do quê? Da guerra. Guerra. Então acho que deve influenciar um pouquinho, né? Acho que não. Eu acho que ele já tem isso naturalmente. É passivo. Ele só vai melhorar. Eu acho que a gente vê que contra tarrascas vai ser a melhor coisa. Não, mas agora ele tá descobrindo, tá mais confiante com o negócio. Tá com glória. É que ela quase matou o Raul. Veja onde está Kim. Então, mas essas transformar gente, do lado do robôzão. A flecha pegar e acertar perto do King. Ah, mas isso aí não faz isso. Não faz? Por quê? Essa aí mata se acertar, mas ela não garante acerto automático. A da Glorinha acerta automático. Só não garante que mata. Não, mas então, mata. Usando o arco da Glorinha. Não, a Glorinha é só a flecha. Agora é a flecha. É a flecha. Aí seria que combo. É, sabe qual é o combo? É usar o arco usando o standard e a flecha de Glorinha. E o espelho. E o espelho. Não, espelho da puta. Porra. Exato. Você põe o espelho e se vai segurando o espelho junto com o arco, né? É o arco e o espelho. O espelho, o espelho. Que a flecha acerta qualquer um, em qualquer vamos lugar do tempo e do espaço. Vamos até aqui? Vamos. Não, aqui. Pera, quem tá onde? Olha, ele tá lá dentro. Do lado do robôzão. Vamos até aqui. Provavelmente ele deve estar lá também. Tá aqui? Quem? Ok. 10 anos atrás. Sim, você nos ouve? Padrãozinho. Não, 10 anos. Mas não é verdade. Não existe mais quem. Chama aqui, peraí. Chama aqui, hein? É. Claro que existe. Em 10 anos o mundo não acabou. Vocês entenderam isso? É. Paladino de Rugal não ficou da guerra. Mas é assim, o futuro ele só acaba quando o passado acabar. Antes disso o futuro continua. Então, exato. Não acabou. Não. É outra coisa. A realidade inteira está se desfazendo em todos os tempos da existência. Se vocês voltarem 20 anos no passado, o céu vai estar preto também. Então, o nosso, o tempo que a gente tiver é o presente. O tempo da destruição é contínuo. É. É sempre presente, então. É sempre presente. Vamos voltar um pouquinho. A destruição está ignorando o tempo. Então vamos para Kim. Então vamos destruir. Ok, vocês vão. Vamos para Kim. Vocês vão para um campo de batalha. Ok. Vamos. Um exército está chacinando os mortos e espetando com suas lanças os poucos devoradores de mentes que ainda rastejam no solo. No meio desse campo de batalha, Takin, com uma espada nas costas, uma massa nas costas, todo ensanguentado e com ar de comemoração. Melhor é você chegando. Ele queria estar fazendo isso há muito tempo. Ele queria estar fazendo isso. Kim? Temos um presente. Oi? Você chegou hoje no grupo, mas tá lindinha. É porque eu falava bastante com eles antes. Então já vou direto pra ele. Mais tranquilo. Mãos mágicas e joga. Chega, ele pega. Vê se vai querer bater na gente. Eu sei que não tá com você ali. Ele pega, vira um machado gigantesco. Ah! Agora sim! Vocês morrerão! Calma aí, vai foda, vamos ali. Parece que temos um fã também. Qual que é o próximo item que tem devolver? Nenhum fã. Qual que a gente vai pegar? Tá, temos um pedras. Acabou. Tá, item acabou, o resto é do Garmin. Não. Essa é plena. Você vai querer testar a sua teoria? Desculpa, não é minha. Não, da Tamir, vai querer testar a sua teoria. Paciência, a gente precisa de todos. Então vai, eu já aproveita e troca a sua alma pra não entender mais. Oi? Não entendi. Não, não. Ah, minha! Nossa! Eu tô vendo minha alma. Lá. Tá, alma, tá indo. Não, não é alma. Quem pega o machado. Agora sim! O último inimigo finalmente vai tombar! Venham a mim, meus guerreiros! Ele salta e vai em direção a uma montanha. Pra golpear a montanha. A montanha se ergue e começa a caminhar na direção de Kim, abrindo a bocarra imensa do tarrasque gigantesco, tarrasque, que vai lutar contra ele. Tarrasque, stealth, filho da puta, a montanha assim. Mano, aquela montanha é mais longe. Vira montanha. Aquela montanha é mais longe. Mas 4 horas o sol não era pra bater aqui. Mano, tem um tarrasque no rio, tem tenebra. Não foi o... Não, eu achei que a gente tava... Não, ele não tá no reino de Tenebra. Não foi o Calmir que ergou na Terra, foi o Tarrasque que chegou. Eu achei que a gente tava no reino de Kim. A hora que ele falou, ah, vocês vêm não, e tal... Não, vocês estão em Arton. Eu assustei e falei, cara, você já chegou os 20 lá, deuses estão em Arton. Eles estão lutando, tentando impedir os caras de destruir uma cidade. Eles tá trabalhando, chamando o Valkyrie. Estão trabalhando, finalmente. Uhum. Oh, gente, pode mais mesmo. São 8:30, vamos encerrar por aqui? Vou. Não. Não, quem falou não? Cheguei agora, vou até 10 horas. Bom, maravilha, agora vocês têm o que pensar pra fazer na próxima sessão. Pegar mais pedras. Agora a gente vai virar colecionador de pedras. Craqueiro. Craqueiro. Cracudo. A gente é colecionador. A pedra da luz não deixa ninguém. Não, não. Porque cracudo não coleciona, né? Ele... Exato. Você coleciona, na mente. É, a sua... Coleciona. Ele vai ser o traficante. É. Ele vai estar com todas as pedras. Gente, o entregador. Ele sempre desfaz uma coleção dele. Ele sempre perde um item da coleção dele. Lá. Vamos ver, se alguém se fodesse hoje, o que daria? Nada. Ah, você sofreu uma torção e ficou atordoado. Seu próximo ataque ganha 4 danos no mínimo. Ah, de boa. E se foi bem, vamos ver? Eu de açúcar. Uma criatura que ainda não tem agido nessa rodada perde seu turno. Quem perdeu seu turno? Tá falando de você? Ó, o Rafa fez as pedras. São todos aí mesmo? Não, essas minhas representações de água, terra, fogo. Você tava com o tempo aí mesmo. Tá com o porra. Eu levantei, caralho. Ah, rapaz, então. Falei gordão, não gordinho. Ah. Tenebra só sem vergonha. Ah, faz coisa na sua mão. Ai, ai. Clareou as coisas agora? Só porque ele nadou na lava? E pegou a pedra da luz? Pegou a pedra da luz. É, agora clareou, né? Com a luz? Então. Pedra da luz. Vambora. Agora não fica mais no escuro. Agora não fica mais no escuro. Eu acho que ninguém vai ter problema com isso. Mano, usa a luz do céu. Pronto, já vi. Meu problema foi embora. Seu escuro não vai. Só vou ainda. Dá licença. Vai lá pra dentro, vai. Vem, capitão. Vem cá, bebê. mas era uma frasezinha legal.